não tinha ouvido ainda. Alô! Alô! Alô, som. Alô, técnica. Se dá hora, mano. Mas por mal. Tem que pegar mais, mas depois eu... Bom, onde tínhamos parado? Tá, estávamos conversando com... Theo? No meio de bancada. Não? Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Tinham ido conversar com o regente para avisar sobre o ataque, para evacuar a cidade. E a gente tinha ido no meio dos deuses para pegar o corpo da Atala. Eu já estava conversando com a Theo, mas não sei se deve a gente já. Já, foi antes. Já. Vocês tinham estado conversando com o Theo antes, aí foram encontrar o Garlet. Isso, já foi antes do Garlet. Já foi antes do Garlet. Aí o Garlet estava todo amorzucho, buti-buti, todo amiguinho. Pela minha engana, estava todo lindo. É uma versão Dark Dawson's Creek. Oi. Foi uma dúvida, você falou, né, que se passasse como se eu quisesse me livrar do mundo do pacto. Eu teria que fazer um outro pacto e ele me dá uma outra pessoa. Sim, você já tinha vendido. Não, sim. Só pra... Não, ele não falou nada depois que ocasionou, não sei. Perdi um D6. Perdeu um D6. Não, eu vou um D6 de novo. Eu ganho uma intervenção divina. Qual que é melhor, intervenção divina ou intervenção demoníaca? Eu sou demônio, eu posso me transformar em demônio. Divino é uma a cada 7 dias. Quantas vezes você pode matar a cada fogo? Sim. É tio. Pensando na balança. Essa é a diferença, né? Um você pode usar à vontade, o outro é restrito. O que eu falo, velho? Vender uma pedra é a melhor coisa, cara. É uma vez só que você faz, nunca mais. Deus, mano, você tem que ficar fazendo tudo toda hora, né, mano? É, sim. Eu quero fazer isso e mais. Porque que você faz parte de Deus, você tem que fazer sempre. Tá renovando o contrato. Então, não, o problema é que você faz cada 7 dias você renovou o contrato. Sim, igual o Carpes fez, né? Não, quer jogar o número. Tá. E quando você faz um pacto com Deus que não é bonzinho, é mais de boa. Ai, que bonitinho, rapaz! Mas não é aqui, mano. Mas eu sou Team Boot, velho, desculpa. Fiz o último balão com a barriga do ano, tá? Ó, por que você me compreende sempre? Você dormiu comigo? O que você fala pra ele, meu? Tó? Nossa, já é nossa. Me sentindo no rio. Já é metade. Me sentindo no rio. Mostra a barriga dele, meu filho. Mostra a barriga dele, meu filho. A gente bebeu a sua. Ó, tio. As duas juntas, né, cara? Ficou tudo em quatro, cuzão. Foda é balada. O que foi? Não, eu tava falando lá, eu tava falando a barriga. Você falou lá, eu vou dar uma foto pra ele. Olha que você riu, né? Não, combinou, cara. Caralho, velho. Imagina esse pico dando uma cancô sua coisa. Essa porra é carnívora, cara. Olha, agora que eu vi que ele tem 50 anos, ele já tem pé de neve. Fica cabelinho branco. Beijo pequeno. Putz, é o Benjamin Button, velho. Beija meu botão? Beija é? meu... Quem é meu coque purple? Eu gosto da sua bunda. Fala Rock Bar, eu gosto da sua bunda. Caralho, não sei se é. A mina do Google Tradutor, por favor. Foi assim, né? Google Assistente agora tem a opção intérprete. Fala Rock Bar. Aí eu falei, ela Rock Bar. Ela entendeu, I love your, I like your ass. Ela traduziu, eu gosto da sua bunda. Eu acho que assim começa algumas guerras, mano. Principalmente na Idade Média. Não, tipo agora o trânsito da... Nossa, gente. Rock Bar. Você viu que você viu pelo Rock Bar? Eu não tava indo lá, não passei mal. Tava indo lá dando uns cursinhos de gente no aeroporto, algum lugar assim. Aí a gente ficou meio que silêncio, aí só o maluco lá no meio da porta. Olha o Rock Bar, ele já deu aquela... Dá um cagacinho e tal. Tranca. Aí eu falei pro Geo, que a gente tiver um discurso do Bolsonaro, chega lá, a faca, ó! A faca! Fica ligeiro, ó. Olha a faca! Olha o debate! Só fazer essa. Olha o debate. Aí o cara buga, velho. Não, discurso ele gosta, ele gosta de debate. Tem uma... Inclusive, o cara que é um pouco melhor que ele, que é o Cabo Daciolo, foi no debate e a gente ficou zoando, imagina ele. Nada a ver, nada, deu uma careca da Ursal graças a ele. Bom. Eu subi de nível. Eu parece aqui, ó. Delícia sobremesa de caseiro. Vamos lá. Mas aí é sobremesa, né? Tá? Eu sei. Sobremesa é depois. A gente não chegou nem na mesa ainda. É. Subiu o nível. Ui, tinha um lápis aqui dentro. Eu da semana passada. Meu Deus. Eu estava subindo tão rápido. Não, mas não era um prato. Ok. Sabe, né? Os caras veem e eu ando alto, estão fechados. Tá chovendo ainda? Não tô fodendo. Eu acho que assim, esse horário e onda coisa, a gente não entrega. Uma coisa que eu nunca entendi, o Habib's ele entrega só até a casa do Gê. Na minha casa, que é três casas pra cima, não entrega. Não, o Habib's não entrega aqui. Entrega. Não. E o Yolanda? Não. Entrega lá no Santoro? É, ou entrega lá na boca, que a gente entrega. Entrega. Nem no iFood, né? É? Não, tá. Ah, eu não imagino quarto nível. Quinto de life? Forma de lobo. Passagem da floresta? Olha o que bom. Ai, a gente ganha vida, né? A forma do Pino ganha 100 de life. A forma normal ganha mais 7 de vida. É verdade. Você joga com a de vida, né? Qual que é o seu dadinho? D6. Deixa eu jogar? Pode jogar. Eu tava louco pra jogar um dado de vida. Ó, vou tirar 6. Joga, Di, por favor. Tirou um? É, rebola, porque... Tá me tirando também, né, Di? É porque eu peguei o pretinho. O pretinho não tá... É o vermelho. 2. Filha da puta. Falaram da cena. Você era na época que eu jogava bola de fogo? Ó, tô jogando com a Nick. Ah, mata criança. Aí, tá vendo? Nossa, sim, a Nick matava crianças. Eu matei uma bola, eu mandei uma bola de fogo no vilarejo. Cheio de gente. Pessoal, matou todos os vizinhos do Carlinho. Pessoal, não vamos entrar em conflito. Não, o Squall, meu irmão. Bola de fogo, blar. Palavra errada. Pera. Teve conflito depois do bola de fogo? Teve, né? Então vai ser isso, né? Acabou, né, cara? Jogava um bola de fogo boa. Tá achando que é Irã, irmão? Eu já derrubou, já colocamos 7 na hora. Ia. Agora tem o... Jogou na verdade. Aí sim. Massa. Mas tá vendo? Passivo? Passivo? Ali o caçador. É, da progressão do personagem. Eu posso enxergar através de ilusões só. Só. Tá bom, né? Mas melhor que nada. Oi? Enxergar através de ilusões, acho que você enxerga invisível. Invisível não dá, tem mais ilusão. Ilusão da verdade. Ô, Jeff. Porque a pessoa não é invisível, ela fica cega também. Ô, Jeff. E pelas leis da física padrão. Eu ganhei percepção agora. Não tem a luz batendo? Vem percepção agora, né? Agora minha percepção roda aqui. Se a gente estiver no Matrix, se a gente estiver visando verdade, não vai chegar por nada, ele vai chegar por os números verdes. Eu cheguei igual um mal. Vocês vão estar vendo a loira e ele vai tendo bem os números verdes. Percepção. Tá fora aqui que eu preciso. Tudo bonitinho. Logo pro sim, sim. Show. Os anotados. Ou então, Jeff, aqui tá falando que eu ganho o dobro pra vocês e percepção. Eu já ganho. Já tenho dobrado. Eu tenho 3 só. Posso me colocar? Você dobra o que você tem. Então você dobra o que você tem. Não. O que você tem? Eu tenho duplicado. Ah, você dobra a sua percepção. Então eu dobro o que eu tenho. Você tá 25 no seu. É a interpretação básica. Mais 8? É porque é pra chegar no que seria o seu máximo nível 20. Não é o... Você consegue dar um proficiência. Oi, okay. Cadê a... escrevedor? Vocês têm que nível final de contas? 6. 6 ainda? Ai, eu não trouxe. Tem mais 4 nível ainda? Tem. Não sei o que você é, pá, 4 nível agora. Upa 2 de uma vez. Sei que você faça upa quando mata de uma vez, vai. Upa 2 de uma vez agora até que seja interessante. Pô, isso é interessante. Mas dá pra mentir. É tanto Deus que você me dá um nível 17 de monge, eu faço estrago. Sabe que é, Jeff? Eu achei que você ia falar, você me dá um nível 17 de monge, você vai ter que fazer. Quando tem, ele tá bugado. O XP tá bugado. Não, na verdade, eu não sei. Mais um. Ah não. Porra, eu vou passar 18. Ei, caralho. Pega com o Epic Boom. Não, já conversei com o Jair, né? Usa o Epic Boom que você faz, eu pego a habilidade do Sorte de Monge. Vou pegar em atributo. Eu fiz isso. Vou pegar no de guerreiro. Nossa, tem isso. É, eu tenho. Atributo, é bom. 6, 2 níveis agora? Não, tá brincando. Acho que não. Só mais um, né? Pega a paradinha. Acho que eles vão subir 2 no final da sessão. Porque é morto sobe, liga? Não. Bom, então tá. Vocês estão em Valcária. Mais 7 vidas. Reunidos. Quando a runa mágica, a runa de bordo do Celerim começa a tocar, apitando que faltam 10 minutos para o julgamento final. Não, é ao contrário, mano. É tudo de corda. Era você que tava no barulho. Eu tava caçando, não via ninguém, cara. Tô fazendo fugir de ventreiro. Quem é que esse ventreiro do inferno? Isso daí é chato, mano. Isso é pior, cara. Pega água aí, cara. Bom. Mortoloso agora tem mais fome. Caralho. Vou pedir pão. Pão de pão, dá pra pedir pão. Vai pedir o quê? Pão? O quê? Dá pra pedir pão. Pedir o quê? Ó, ó. O quê? Tem também o supermercado do 14, pra pedir. Só assim. Tem que fazer o hot dog. Sério que tem supermercado do 14 iFood? Tem. Mentira, eu não tô zoando. Caraca! Ô, frisa, mano. Sabe de um hot milk? 10 conto, cara. Vale a pena, cara. Se você não quiser ir lá, mas paga mais 4 reais. No atacadão você paga 7. Vê se tá gelado. É a que tava aparentava que tá mais gelado. Tá ótimo. O milk no atacadão tá 7 conto. Eu quero. Foi, procura no YouTube. Nossa, barato. Bom. Tá passando por novo menino aí, cara. Vocês já tinham conversado entre vocês, já tinham conversado com o Theo, já tinham derrotado o Garlic, matado o Garlic, comida tormenta, a Lisbeth já é a nova encarnação da tormenta. A boss tá fazendo trama maligno contra a gente, certeza. Deve tá até lá, vamos buscar aqui essa coisa. Vocês estão reunidos diante do Palácio Imperial, certo? Toff e o Celerim tinham ido resgatar o corpo da Tabata, guardado ele no covil do Celerim. E aí vocês se reúnem todos na frente ali do Palácio Imperial, quando começa a tocar a sirene do Apocalipse. Todo mundo tem noção do tempo aqui, todo mundo, né? Alarme! A raposa! Alarme! Os jogos estão alarme. Vamos ficar mais longe, calma aí. Bom. What does the fuck say? Alarme! E o que é que vocês fazem? Vocês têm 10 minutos. Alguém pode fazer alguma coisa? Pode preparar? Pode fazer o que a gente quiser. Tem 10 minutos? É que o que eu quero fazer, eu preciso da energia. Eu preciso da energia. Pegando essas 10 minutos que nós temos e atrás da frente. Não, a gente vai ficar destruído, meu bem. Cadê aquela bebida boa coisa que você acha? Tranquilo? Tá doido a boca. Eu aconselho a Lihana. A Lihana, nós únicos pra enfrentar esse mundo. A Lihana, agora eu trouxe então. Acho aí. Que a de raposa mataram. Mas eu fiquei um tempo aí de. Tinha 3 horas, né? Isso. Mataram, não? Tá, pensa. Assim, eu chamo aí alguns alfinhos. Vamos crescer umas árvores aí, pô, alguns brilhos de verdade. Crescer umas árvores em volta. Tá, ok. Planos, meu cara. Planos. Eu tenho teleporte também de árvores à vontade. Então. Pra alguém se escondendo. Pra alguém espaço, pra alguém terreno pra boxar. Mas pro gigante não pisar nas árvores. Então. Quem que vocês reuniram com vocês nesse meio tempo pro combate final? Por enquanto, só nós. Só vocês? Não, eu quero chamar todos os deuses menores. Todos os deuses menores. Todos os deuses menores? É, os maiores já vão vir já, porque é a obrigação deles, né? A gente vai chamar os maiores. Tá, não tava subentendido no contrato, mas tudo bem. Não, nossa, o maior tá Tava lá, você quer ser um deus? inciso terceiro. Caso de merda que acabou, Deus, você é obrigado a agir. Tá lá. Se tá lá, o Brasil voltar, você é a linha de frente. É, pô. Você vai de frente. Vai ter o Kim, você vai estar na frente do Kim, entendeu? Exato. E se você parar de correr, entra lançando teu cu. Tá tudo incluso. Ok. Então estão todos os deuses menores aí, sete deuses menores dos arqueiros, estão ao lado do Griel, com seu arco mágico, preparando pra destruir o inimigo que dá pra chegar. Eu tinha uma dúvida que me dá um arco novo agora. Onde está? Hã? Onde está? Onde não está? Isso pode chegar depois. Não é pra arma dele agora! A minha intenção era chamar toda ele. Não é pra chamar a arma! A interpretação que foi pelo você, lá o negócio da confiança. Pode chamar. Eu não rolo por aí. Vivo ainda? O 7? Ah, não sei. Dá uma olhada. Algum deles queira particularmente chamar ele. Aí beleza. Alguém quer chamar os deuses de Nhoff? Alguém quer chamar qualquer pessoa, porque assim, eu tô uma coisa. Ah, eu tô fazendo isso aqui, ó. Pronto. Nhoff, não Nhon. Ah, eu ia fazendo isso, tipo. Eu não sei se isso aí é um on-off. Se faz a tempo, vai atrasar muito. Mas eu iria começar com dois pessoalmente. Eu ia começar. Mano, não vai atrasar, você tem um colar. Não, você não atrasa a sessão. Ah! Mas faz parte da sessão, é. Vai atrasar. Oi. Pode soltar. Hã? Não. Não, pode soltar, pode abrir aqui. Já pode. Eu tenho uma ação. Que é em on, que eu quero chamar todo mundo que puder ajudar a gente, tá ligado? Aí se vocês tiverem pessoas que vocês querem chamar antes, aí vocês chamam, assim, beleza? Eu vou chamar, mas vai ter que estar dando jeito, man. Eu não posso fazer isso agora, porque senão diminui o tempo que eu posso ficar do jeito que eu tenho que ficar. Vai chamar o Neuron. Neuron, horas passadas. É, Belo. Chega. Tu não tem ressentimento, não, meu amigo. Vai dar rancor, não, velho. É hora perfeita. Você não, você desistiu da minha alma? Não, porque você é aquela, que é a minha. Vem salvar ela que tá na merda aqui. Vamos aí, pra eu pegar assim, rochada. Ah, não. Bom, então vamos lá. Vamos fazer a coisa do jeito, sim, do jeito certo. Eu vou chamar a Jazira, mas não agora. Eu vou chamar o meu exército. Vai aparecer agora! Eu já ficava prevenida! Ela tá lá cagando, ô caralho, chamou! Celestial, sério, valeu! Tá falando do Rick, é o aleatório. Vamos fazer a coisa do jeito certo, então. Val, cara, só tem 10 minutos pro julgamento final. Vocês já mandaram uma mensagem pro Rei Imperador Thorne. Ele já mandou as tropas dele pra Fedorado, a gente vai evacuar a cidade. Todas as pessoas que residiam, que restavam na cidade ainda, que eles encontraram, foram levadas para fora da cidade e estão sendo protegidas pelo protetorado. Nesse momento, só estão vocês em Valcária. Vocês, entre aspas, né? Estão vocês. A cidade, ela parece um imenso deserto, tá? A estátua de Valcária meio torta, Victoria fincada na estátua de Valcária, certo? E com exceção da presença de vocês e do exército da Lisbeth, não há mais nenhuma rival na cidade. Uma pergunta. Nenhum deles está próximo de vocês. Então vocês e os devoradores de mente. E os Tarrascas. É, e os Tarrascas. Tá. E tá portais se abrindo ali, lá concentrado, e portais se abrindo e abrindo. Eu não cheguei nas 10 minutinhos não, viu? Hã? Vou chegar depois. No quê? Eu não vou chegar nos 10 minutos não, só depois. Tá, vamos lá. Só estranho. É. Beleza, então todos vocês, menos o Griel. Uhum. Quer começar por aqui? Pode ser? Não, pode porque ser. Não, porque é a minha ação final pra chamar todo mundo. Eu acho que minha ação pode ser, é mais fácil. Porque eu vou ele só consegue chamar o exército dele entrando no modo alfa? Tá, então. Beleza. Porque se eu não for o Lobo Alfa, eu não dos outros, né, cara? Tem que estar no Lobo Alfa, coisa. Eu só vou poder fazer, porque senão eu vou ter menos segundos. Quantos segundos aí vai ser importante, Vila Vó? Eu tenho só 21 segundos, então eu tenho que... Última, pá, né? Então, tipo, transformar o Ivasha mais exército. Todo mundo que quiser fazer ação fora da cidade, eu vou ter que levar... Não, a minha ação é só falar. É só falar. Fica tranquilo. Então, mas a minha vai ter que ser a última, porque se alguém quiser sair da cidade... Mas no meio tempo, enquanto eu falo, você pode fazer alguma coisa. Na verdade, eu vou ter que chegar na cidade. Porque é tudo ao mesmo tempo, tá ligado? Ok, Griel, você não está lá. O que você está fazendo? Mas eu estou fazendo diferente um chatzinho ali com o seu... Thor. Eu vou revisar o meu óculos. Peraí, com que é chatezinho? Você chamou ele nesse aqui? Não. Você pode falar outra que é a gravação que eu vi, tá ali, ó. Ah, a gente também. É que eu não queria mais ouvir, você tá dando chance, né? Eu não sabia disso. Você quer escrever? Não, vamos ficar, tipo, eu não sabia disso, não. Também acabou de dar um spoiler. Então. Caramba, vocês não ouviram ele falando? Eu ouvi só o vídeo, ué. Eu também, mano. Não. É que ele falou chat, eu falei, ah. Eu vi que o chat dizia assim. Que a água bateu na bunda. Ah. Bateu a água, bateu um monte de coisa, né? Uma parte da ação não me deu. Cara, como é que você vai chamar? Já uma região com o meu nível. Ah, é que tipo. Menos ele tinha o garantido, né? Acho que bem melhorar, é obrigado. Você não tem problema. Se eu não conseguir fazer nada, talvez eu consiga. Vou mandar uma mensagem pra todo mundo. Todos os seres de arte. Quer dizer, o IP aí vai arrumar sorte, tá? Aqui, ó. Tem que ter uma tesão, né? Interurbano. Hã? Provavelmente tem uma tesão, né? Botar fichinha lá no orelhão. Ok. Eu acho que não vai ficar na frente do orelhão, não tem? Orelhão? Tem uma versão. Mano, eu lembro que eles estavam na brigada com os orelhão. Você lembra? É. Então eu vou. Eu tava celular lá pra mim, eu apertar o botãozinho que escala no celular pra botar no voz ali. E já é, fazer a ligação. E tá abrindo aí. Aqui é. Persuíde. Ah, você tá errado. Verdade. Mentira, porque aqui é. É o fundo, o Persuasion tá ganhando. Vou mandar esse elfo indo pra prisão. Sempre dá bom isso. Ai, o 31 tá parecendo baixo. Eu adoro a humildade dessas pessoas. Não, 31 tá baixo, acho que o que eu tô fazendo, Jeff, 31 é pouco. Vou tentar. Tirei 10. Por isso que o roleplay é muito mais importante que isso. Sempre. Não, mas eu já fiz o ovo. Não, mas nós não viu, então eu sou vou lá. Só nossa, tá gastando ponto heróico a roda. Eu não quero falhar nesse teste, não. Não dá daí. Ele gastou, você tá rolando. Ele deu ruim. Pô, pega um banquinho pra mim. Achando tirar mais que 3 dados é. Branco? Aí, ó. 39. Eu não tô enxergando. 39 é negócio, branco. Parece um menino. É um negócio. Eu tinha 19, mas que isso é difícil. Não, branco igual o seu, mano. Igual o seu. E aí? Celular. Ali é direto. Dependendo do que ele falar, Jeff, eu vou mandar outra mensagem avisando. Então, você pede uma pergunta, mas eu tenho que ir lá, outro lugar. Ó, mensagem grande pra todo mundo. Só pra confirmar, vai estar só na cidade e ninguém com o exército amigo, certo? Isso. Isso. Tá. Sim, vai pegar por onde foi decidido. Hã? Vai pegar por onde foi decidido. E aí? Ah, tirei 88, 77, 22. Mas não sabemos se vem comigo. Então, um exército que é aliado da Roma, meu amigo. Pode ser que tenha dois ali. Pode ser que tenha um exército aliado e inimigo. Né? Ou inimigo e inimigo. Fazendo um filho de casa pra lembrar a luz e pra lembrar a mão. Começa. pessoas não conversarem rápido, não dá, não. Só é rápido demais. O que eu vou fazer? Eu vou ir no momento e já vou pro meu outro quando voltar, você vem com tudo. Você pegou um telefone de vinho, então. Um outro telefone de vinho. Ah, você só vai, você tá bom. Depois de vir, me traz de volta. Mas, eu vou fazer as pedras, não? Não? O espelho vai pra as caminhas? Eu acho que é difícil. Eu não sei se vai só criar aqui ou não. Mas, espelho, você vê o que você quiser. Mas as runas, por serem ser mais antigas, dá pra ver? Tá. Eu já vou mandar uma mensagem pro outro caminho. Você vai trazer, né? Aí, viu? Eu tô com a Rony e justamente vai atrás da outra ruta, a ruta de todo. Você acredita que essa gente tem. Tornando o povo. Com a gente fez a melhor terra. Será que é alergia? Paladino dorme. Não tá. Ah! Evacuou. É. Foi buscar ajuda? Foi evacuado. Então. Enquanto eu tava lá no casulo, eu mandei uma mensagem pra Jazira dizendo: uma batalha no terminante se aproxima. Se a luta chegar até o Crepúsculo, traga seu brilho pra Valkyrie. Bonita mensagem. Uma grande batalha se aproxima. Celerim. Ah, morte. Você quer ser o último, como você falou? Próximo. Vocês estão disputando pra ver quem vai ser o último. Porque se alguém precisar sair, eu mandei um negócio e não respondeu a mensagem. O tiozinho falou alguma coisa lá, você quer fazer a sua ação já ou não? Alguém vai precisar. Eu vou dependendo da resposta do tiozinho, eu vou fazer uma ação. Não, alguém vai precisar sair dessa área para buscar alguma ajuda? Ou não dá para ouvir, Bretão? Alguém vai precisar sair da cidade para buscar alguma ajuda? Sim, talvez você. Eu também. Ah, sim, além de mim. Não, eu que não. Ok. Eu preciso, mas acho que eu dou um jeito, se ficar muito ruim. Qualquer coisa, a mesma que tem uso com a dela. Ok. É isso. Não, essa chuva torrencial só vai nos atrapalhar na batalha. Sou só um... Você não consegue fazer nada, Tian, contra essa chuva? Não, é bom, é bom, é bom, sai dele! Dá mais tempo! Pô, se tiver alterar o clima aí, seria bom, já que contra a eletricidade os caras dão muito bom, né? Ah, faz chover lá também! Caramba! Só chuva! Melhor, né? Não vai lá mais tarde. Ok. E essa porra dessa chuva? Fudendo na gravação. Vai, mas volta aí. Você vai deixar me levar até onde? Claro. Deve ser boa. Deve ser até pra mim de onde eu vou passar. Eu preciso pegar uma coisa que eu deixei com ele. Também. Eu vou. Você leva, deixa lá. Você espera eu voltar. Tá bem? Pode ser. Pronto, é só um instante. Tá. Ele me pediu para levar ele até onde? Aham. Eu vou levar ele onde? Yeah. Vou deixar ele lá e vou olhar no espelho. Onde que o Raidor está? Fundo do mar. A gente, né? Ah, não, desculpa. confundi. Esse é a tua batalha. É. Abriu as comportadas. Você vê ele observando tudo o que acontece com preocupação, sentado no alto de uma nuvem. Não muito longe de onde vocês estão. Você foi pra cidade de onde? Foi até Rondo. Caralho, não respondi por quê, viado. Só vamos aí. E na cidade? Ele ficou lá no... Até o castelo dele. Do Deus. Ele tinha ficado na janela. Ele tava falando de Calmer. Eu fui até... Calmer. A entidade. Tava vazio. Quando não tinha ninguém pra morrer. Até ele. Tá lá com ele. Vamos ficar lá forjando coisas. Se ele nem deixou você vir. Vai embora. Deu o Raidora... sentado olhando tudo do alto com um ar de preocupação. Eu vou ter que cortar sentado do lado dele. Ok. Aparecendo lá dele, dá uma olhada assim pra você. Continua olhando lá pra baixo. Há quanto tempo nós nos vemos, pai? Faz tempo. Acho que você sabe o que é. Pior que não. Eu esperava que você fosse me contar. Aqueles que criaram os deuses vieram para você de direito à existência. O que você vai fazer? Ele olha para você assim para baixo, né? Você tá menorzinho. Eles vieram tirar o quê? O que é de direito deles? a resistência. Bom, certo direito deles, não há o que ser feito, tá? Depende, você quer falar isso para os 20 deuses maiores que estão em Valkyria tentando defender o nosso povo? Eles estão lá? Prontos para a batalha. Mas foi você mesmo que disse que era direito deles. Eles nos criaram. Mas nós temos o direito de um livre-arbítrio, não. Senão não teria sentido toda essa discussão. Melhor assim, lá para você. Agora você está falando minha língua. E essa é uma boa hora para provar para o seu outro pai que você mereceu tudo o que ele te deu. Ele também está... Sim, eu sinto a presença dele. Uma presença que eu sentia muitas delas. E o que você quer que eu faça? Nos ajude nessa batalha. Caralho. Era só se ele não ter feito a truque que ele estava agora comendo chá. Bem. Será? Era só cortar fazer um pouco. Talvez o cara que poderia ter estourado isso. Estaremos no centro da cidade, ao lado da estátua. Podia dar para viver mais. Fácil de achar. Bom, eu tenho que ir, porque eu tenho que mais assuntos para resolver ainda. Tanto a tempo. Eu também que tenho que resolver algumas coisas. Quanto tempo temos? Cerca de alguns minutos. Não muito. Urgência. Cerca de 5 minutos. Só agora você vem atrás de mim. Pegar uma ponta aí, cara. Se meu filho só vem atrás de mim quando é necessário. Ele pegou e puxou o carro já. Legal. Ele tá aquela... espreguiçado, espichando as asas assim. Quando ele faz assim, faíscas se desprendem das asas dele, iluminando todas as nuvens ao redor. Vocês que estão em Valkyria, vocês escutam o som do trovão e vem naquele céu escuro, nuvens pesadas. Brilhando, rebombando conforme os relâmpagos. Tá chovendo. Olha lá, ó, pronto. Aqui, ó. Só falta o santo relâmpago. É que perto da luta, né? Filho de dois pais, tu é. Me prepare-se, porque será muito difícil. E acho que é filho de dois pais. Eu duvido disso. Porque necessariamente ninguém é minha casa. Não, os pais são um, né, cara? Aposto mais ser divertido. Desde que seja nos vemos então. Ué, eu vou sair vencer, e vou matar uma estátua que não foi terminada. Eu sei qual é. Eu sei exatamente qual é. Bom, cara, as nuvens no céu, elas começam a brilhar como números relâmpagos que são libertados entre elas. Tá? O céu de outrora era escuro. Por causa do final do mundo, ele volta a ser claro e brilhante por conta desses relâmpagos. Severin, você aparece diante da estátua. E aí eu tenho uma conexão com ele. Oh, Mordiscar, onde você está? Os dragões precisam da sua ajuda. E aí vem a resposta na sua mente. Vamos parar com essa bajulação falsa. Para! Em outro lugar o rei estaria, se não o seu trono. Desça até aqui, seu verme. Venha conversar pessoalmente. Se é assim que o senhor deseja. Já invadiu os meus domínios mesmo. Andando correndo até o palácio. É muito rápido já. É. Ele está sentado na cadeira dele. No trono, né? Apoiado assim. Uma taça na mão. Bebendo alguma coisa. Poção polissuco, pessoal. Corre vento. Isso. Acho que você já sabe o motivo. É. Corre na minha cara. Passa fora. Claro que eu sei. Então, algum imbecil fez merda e colocou que eu deveria provocar. Isso é um bom ponto. E você sabe que há chances de pessoas serem derrotadas. Que tal uma situação ótima para você acender ao que tanto deseja? Um dos maiores? cara tá prometendo bem. Então deu uma chance pra ficar parado aqui sem fazer nada. E virar o tempo. E depois pegar no spoiler. Mas não vai ter spoiler se pega derrotado. Mas quem vem e manda ajuda a enfrentar está acima dos deuses. Nível de ameaça a Deus, não acima dos dragões. Mas sabe que ele estará lá e ficará muito desapontado se não ver essa beleza. Você é bom com as palavras. Alguma coisa tem que ser. Mas não tão bom assim. Pois eu não sou covarde para ficar escondido na minha toca. Enquanto esses vermes vêm ameaçar e vêm invadir os meus domínios. Ah, eles vão pagar caro. Eles podem estar acima dos deuses. Podem estar acima de quem eles quiserem. Mas minhas presas serão travadas. E que sejam suas pernas, elas serão. Pode ter certeza. E tudo também estará iniciação. Você foi assim que rouba. Caso deseja levar isso mais adiante, as negociações, eu estarei por lá. Aguardo pela minha chegada. 5 minutos! E daí eu vou voltar aí. Eu saí do palácio, fazer reverência, saí do palácio e contatar os outros dragões aí. Vamos para a Valcária, situação de urgência, que nosso mundo está em ameaça. Os deuses precisam da nossa ajuda. É hora de provar o nosso valor. Eles respondem para você. Menos Beluga, claro, porque ela está morta. Não, mas é os novos. Não tem um barulho, não. Que bom que os dois também, né? Não, é só aquele do... do Tiamat, não. É? É os novos, não os dois originais. Ah, tá. Entendi. Que ajudaram a gente lá no continente sul. Entendi. Entendi. Pois eles respondem a você. E falam que vão encontrar você num encontro mais tarde. Nesse foi o homem no espelho, acho que o muro já está pronto. Vamos lá para buscar. Enquanto isso, do outro lado da montanha, o leão estava com medo hoje. Opa! Qualquer coisa longe? Você já exterminou o que você estava comendo? Não. Preciso de mais tempo. Quanto tempo seria? Metade da batalha. Eu não faço ideia. Sou um ferreiro, não um administrador de empresas. Eu tento dar uma reparada, mas como é que está o formato da arma do negócio ali? Tosco, feio, mal feito. Ele está apanhando para conseguir moldar aquele material. Extremamente complicado para ele. É, está tentando usar o rumo, a pedra ou não? Esqueceu com a pedra, mas ainda assim não se move. Acredito que o nosso tempo está acabando. Temos só alguns minutos para a derradeira batalha começar. E acredito que essa arma será de muita ajuda nessa batalha. Farei o que for possível. Nem que meus 6 braços caiam pensando. Será que mais 2 braços não seriam mais útil? Não ajudaria? 2 braços mal treinados, não. Não. Não me faltam braços. Me falta a técnica. Esse material é diferente de tudo que eu já vi. Ele não se molda. Tá, como é que tá o negócio? Ele molde. Entre aspas, o molde dela, como tá? Tá normal como a gente deu pra ele? Hã? Como é que tá a forma do... Tá uma pedação de celestial ainda, né? E tem vários pedaços que ele arrancou e tentou fazer chapas, tentou formar armadura, tentou fazer armas, mas o negócio tá muito armadura. Olha, muito. Você quer rolar a aura, né? Eu não chamou o cara que falou que não chamou? Cara. Ele já perdeu o metal? Então, pelo visto, teremos que lutar com nossas próprias armas até você terminar o que você está fazendo. Como já disse, farei o que for possível. Sim. Nesse momento eu vim aqui, na verdade, mais atrás da pedra, pois acredito que precisaremos do poder dela. Está aí. Ela alimenta meu corpo. Eu pego a pedra. Eu vou me concentrar segurando a pedra. Tipo, eu não sei como é que é a forma dela. Eu vou apertar ela para grudar a runa na minha mão e ter o poder dela comigo. Ok. Eu vou mais ou menos assim, pra, como se eu fosse juntar a runa dela nas minhas duas mãos. Como se eu fosse machado com as minhas duas mãos. Então eu vou fazer assim para. Eu gosto que Calmir me proteja. Calmir me proteja, tipo isso. Essa não faça eu pelo menos. Eu vou descer aqui nesse momento. Pra mim, mais de 7 minutos pra cima. Muito game aqui. É Saving Throw? Não, esse cara não está lá. É Saving Throw, Jeff? Então deu. 27. 27? Ok, passou. Só isso? Eu tô na forma humana. Ah, tá. Eu tô na forma de novo. Passou, você sente o calor entrando no seu corpo, tentando dominar você, quase incinerando o seu corpo. Você sente somente fraquejar, você quase desfalece, mas consegue se agarrar à consciência e permanecer acordado. Quando você volta assim, tá? A pedra está no chão, tem um buraco no chão ali no reino do Calmir, uma cratera aberta, o sol está derretido, a pedra está ardendo em chamas. Labaredas muito brilhantes, e você olha, suas duas mãos trazem a runa marcada. Tá, eu tô. O meu estado é exausto, cansativo? Pra por ter feito isso? Sim. Tá. Caraca, velho. Eu vou fazer só porque eu fui. Vou tentar me concentrar no metal, que ele tá ali, e jorrar calor naquele metal pra ver se ele dá uma derretida. E eu consigo moldar mais facilmente o metal, que ele tá trabalhando. Com as duas mãos. Tá. Você vai se concentra. Consegue conjurar chamas. Você percebe que aquele negócio, ele não avermelha o metal. Ele fica... permanece na mesma cor, tá? E você vê o calor ao redor daquilo ali, distorcendo os raios luminosos com a refração do ar aquecido. E você percebe que aquele pedaço, aquela tira do corpo daquela criatura, tá? Ela começa a ficar meio mole, flambando de leve ali com aquele calor que você irradia. Tente dar forma no machado nisso. Pois eu vou tentar aguentar o que for impossível. Até a pessoa que eu aguardo vir buscar. Ele pega o violeta com uma tenaz, põe em cima da bigorna, vai batendo. Eu vou tentando. Mas pode ser que eu consiga. Vai conseguir. Batendo, aumentar o calor. A primeira bigorna derrete, ele vai para uma segunda, vai batendo. É. Consegue fazer um machado no meio todo. Mas consegue. Chega o celeirinho. Eu acredito que esse machado será de grande ajuda, por mais que não seja tão perfeito do que as armas que você está acostumado a fazer, ela será de grande ajuda nessa batalha. Pois talvez esse metal será o único que pode feri-los. Leve então. E combinado com o poder da runa, pode ser de mais ajuda possível. Leve então. Eu toco o machado, por isso que eu tô querendo. Vamos, senhor, já acabei de fazer o fazendo aqui. E aqui ele também é exaustão, né? Preparado? Sim. Pouco cansado, mas estou preparado para tudo. O senhor vai continuar trabalhando com o metal? Sim. Tentarei dar forma a isso. Esse machado é um machado russo. Da linguajar de vocês, como se fosse uma machadinha de pedra. Há muito a melhorar. Mas se conseguir abrir algum corte, a carapaça dele já é de grande valia. Espero que dê certo. Boa sorte e bom trabalho para todos. Tem isso? O senhor é mais, né? Vamos. Boa batalha pra vocês. Só espero que possamos continuar. Sim. Espero que possamos continuar isso. Ah, se não, consegue até humilhar. Continuaria. Tá cuidando machados assim. É para os brincar um. Vamos embora. Volta pra voltar. Ok. Estamos de volta. Mais alguma ação? Acho que. Calinho. Ah, só tenho que fazer agora com uma bicha de. Eu vou abrir pra ela. Saúde. Aqui, saúde. Saúde. Araba pra saúde. Saúde. Saúde. Deixa o menino. Uma questão. Que horas os filhos estão vindo? Meio dia, de manhãzinha, final da tarde. Era 6 horas, né? Meia noite. Era 10 para 6. É, não, é fim da tarde. Fim da tarde? Tá assim, Michel. Anoiteceu. Vamos chegar às 18 horas. É isso aí, vamos chegar. Os relâmpagos com mais frequência. Vamos chegar às 17, vamos chegar a puxar. Essa porra não é Fibre, não vai deixar não. Às 18. Fazer proteção contra a morte para os três. Ok. Perfeito. Eu sempre esteja pro seu lado. Eu sempre esteja pro seu lado, é engraçado. Vai chamar, vai chamar. Quer bater em celestial? Quer bater em celestial? É, gato da visão. Sacanagem. Olha lá que vai. Ai, que raiva. Olha uma outra. Tá lá no carro. Fala rua, que raiva. Mas tá burro, caralho. Puta que pariu. Eu demorei porque passei na farmácia, peguei o antialérgico pra ele. Eu falei, toma, eu tô com problema. Eu deixo no carro. Meu Deus. Pode tomar mais um. Acho que vai parar em 8 minutos. Hã? Vai parar em 8 minutos. Vai ou não vai? Ai, e aí? Eu preciso saber. Entendeu? Entendi, acho que entendi. Se não entendi, entendi alguma outra coisa que não vai ser nada a ver. Ah, eu vou fazer metadinha. Detalhe. Vamos acertar no cara aí. De baixo ou cortar no meio? Cortar no meio. Você tem essa opção, você tem essa opção. Não adianta, botar blusa pra se proteger do fogo, não está molhado. Saia do comum, né? Né? Saia do comum, faça coisa diferente. Mesmo? Você tá lutando? Eu mudei. Apaga todas as famílias que ele deve... Mesmo que ele fez muito mal, deve fazer muito bem. Tá, faz xizinho, coisa mais fácil apagar pra não escrever a coisa. Bolinha é complicada. Tá bom. É perfeito. Deixa eu ver. Ah, já sei. Você não fez uma bolinha assim? Uma bolinha que não tá. Eu só preciso saber se a gente vai passar um negócio que eu não tenho pra dar uma ação. Você quer ser a tormenta? Hã? Você quer ser a tormenta? Sim. De novo? Eu tenho uma coisa pra fazer. Tem com o meu cérebro da Lilith. É, meu cérebro da Lilith. É isso que eu queria ver, porque como ela falou que ela não queria esse fardo, eu queria ver se ela quer passar esse fardo, porque se ela passar, eu vou aceitar esse fardo. Entendeu? É por isso que precisa da Denise aqui. É que esse fardo aí não sei se combina com você. É. Não combina, ó, não combina. Faz de conta que ela passou e faz com ação. Se ela não fizesse, só fala isso daí. É. Mas aí não tem como, porque o Jean vai ter que partir da ação dela fazer qualquer coisa, né, Jean? Não, mas deixa tipo uma coisa. Não, não tem como. É, essa é a questão. Ele entendeu? Vai ter que fazer a ação baseada mesmo que ela vai fazer. É que assim, quando eu falar, vai acontecer isso, se ela aceitar isso, ela recusar. A gente já tá... Você tava assim... Que isso, a gente tá solo agora. É exatamente por aí. É, mas é verdade, faz sentido. Não, pode deixar pra um negócio acontecer no furor da batalha. Ou não acontecer. É, entendeu? Furor da batalha. É a lei da surpresa. lei da surpresa. Lei da surpresa. Pô, não fala essas coisas, porque tá cheio de filha ali, hein? Tá querendo adotar ainda. Ok. Bem, beleza, eu vou voltar pra Valcária então. Vou mandar um filho de deuses menores. Chama eles. Tá? Faz uma transportiva. Barra Al. Barra Al? Barra Al, deus menor. Tem aqui, ó, tem uma listinha aqui. É, dos tem uma lista de deus menor ali. Os amigos vindo. Então, um grupo fechado. Entrou no clube. Vou chamar eles de lutar por Arton, porque agora é um tudo ou nada. Certo. Deus menor. 5 minutos de Valcária. 5 minutos de Valcária. 5 minutos mais eternos. 5 minutos mais eternos. Da história de Valcária. Tá, você tem a resposta com as suas coisas. Ok. Não muito. E eu vou chamar o vereador também, né? Porque imagino que você é cara. Mandar mensagem pro cara do vereador, eu falei assim, ó. Tudo ou nada em 5 minutos de Valcária. Imagino que seria bom nós estarmos todos aqui. Beleza. Você não tem resposta. Eu vou mandar pra ele. Pô, vê se você acha essa pessoa e manda pro Ron de lá, que ele tem uma dificuldade. Tá. Você só recebe resposta do delegado. Falam pra você. Enviaremos os soldados. Mas só eles. Ainda somos os guardiões da vida. E a vida deve ser preservada. Aqueles que não forem soldados serão colocados em algum lugar dos pontos de vista. Sim, não tem problema, mano. Isso é porque as crianças. Quando tu pegou as crianças também, cara. Deixa as crianças. É, porra. Eu só quero soldado. Ó, Jé, vai ficar claro que eu tô levando criança e dona de casa nenhuma, tá? Nem só soldado. É, porra. Tô doido pra todo mundo, é, não. Só vai ser antes dos soldados. Quem está apto a lutar? Não, agora é a batalha de todos. O elfo do. Até das crianças. Mas em algumas pessoas é contra a artrose, não contra o celestial. Não, não é batalha diferente. Ai, ai, ai. Vamos lá. Top. Eu tô aguardando a ação antes da batalha do apocalipse. Os 10 minutos finais. Vixe, gastei com você. Você vai ficar ali por esse tempo ou você vai sair em algum momento de Valcar ou depois voltar? Em algum momento eu saio e volto. O Ariel também, né? Eu saí, saí, saí. Você também, ele né? Ainda não voltou. E você vinha pra ainda não vai voltei. Sair de Valcar e vai voltar? Não, vai ficar ali. Tá. Kaline, espera. Antes de você sair, tome cuidado. Pense bem o que você vai fazer. Vamos tentar planejar o máximo possível. Você também, Ariel. Suponha que você vai conversar com seus amigos elfos e sobre essa situação. Tá com o rosto bem esperançoso. Não, aqui, as aqui. É que ele então, não tá nem mais tempo. Não, eu tô interagindo porque se tivesse eu tô falando, bicho. Já, presta atenção, caralho. Tudo bem. Eu vou mandar mensagem pra vocês. Bom, você vai saber a hora que a gente estiver pronto. Tudo bem? Tô. Quando o Monte Carmesim habitar com a mente, olhe ao oeste e você me verá. Tudo bem. Inspiração. Ah, moleque. Você é um branco agora. Eu sou. Só que eu vou demorar 3 dias, né? Mas se você sair com o Mur, eu vou pedir de chegar pelo oeste. Ah, eu feio do corpo só, vai. Tem que ver essa ação. Eu sou de morro, porra. Ai, cara. Já tá chegando o exército dos aliados? Ou não? Ainda não. Ainda não. Vem, a gente chegou aí. Eu perdi, o que você falou pro seu vizinho? Então, eu parei pra... Antes de você levar o Moore, eu tenho um pedido pra você. Pega esse colar aqui. E essa pedra aqui. Ela não parece com os celestiais? Parece. Não, que colar é esse? Que o Spawn me deu, que falou que poderia ajudar. Sim, a resposta é sim. Sim. De longe parece. Não sei se é da mesma coisa. Se não me falha a memória, você comentou alguma coisa sobre uma espada daquela moça que a gente conheceu. Sim, é da caravana. Enfim. Você consegue achá-la? Você consegue conversar com o Oro? Parece que ele é mais sensato. Porque o Skull falou que eles tinham colar assim. E talvez possa nos ajudar. Se é o mesmo material, e esse material aparentemente foi modelado, alguma coisa deve ser bom. Ele disse que se a gente juntasse as peças, isso ajudaria. Talvez eu tenha uma ideia melhor. Você vai me ajudar ali. Agora eu vou interagir no futuro. Eu quero levar a Ravena junto com a gente pra ajudar o Hulk. Determina só o que você faz. Veja se você consegue encontrá-la e de alguma forma conversar com ela sobre a espada e ver se você consegue conversar com eles para juntar os colares também. Outra coisa, as pedras. Sim, isso é um colar e são várias pedras. Parece um quebra-cabeça. Vê se você consegue reunir as pedras também, as runas. Você tem todo o tempo com esse colar. Não, sim, fazer uma mensagem para eles. Eles vão trazer na palavra. Certeza? O Richard me respondeu falando que as runas estarão aqui em bom uso, acredito. Tudo bem, então. Vamos lá, então. Eu vou tentar conversar com o pessoal, com o Arthur, com os seres de Arthur, e tentar pedir ajuda para quem nos ouvir. Certo? Boa sorte. Oi! Não precisaremos de sorte, precisaremos de todo o poder. Olha aí, galera, tá melhor? Bom. Maria, ó. Você vai machucar a deliciosa. Olha aí, Jardim. Ah, você vai na delícia. Vai, você vai desenterrar. Se fudeu. Muito. Bota o botão, viado. Pegou uma bala aí? Não, passou e empurrou. Quem que empurrou a mina? Se ela não tiver medo da chuva, vai ter um toró, vai estar gostosa. A Lene não vai, sua mão fritinho. Quer descobrir que eu não sou feita de açúcar? Eu nem derreti. E não quebrei nenhum ossinho. Não caí na boca. Bora lá, papai. Esqueci disso aí, mas isso aí tava no combo, tá? Aproveitei o blá, sabe? Já deu o blá, já aproveitei isso aí também. Isso é um negócio que eu já queria faz tempo, já, você lembra? Ô Zé, essa porta do congelador ainda é a sua? Aquela lá, daquela hora? Acho que sim, não mexi no congelador. Puxa, agora está, né? Tá. Mas alguém mexeu no congelador e colocou alguma coisa? Não, a minha, eu não coloquei igual eu. Acho que eu trouxe pra tocar com ele, eu acho que já deu pra mim. Olha a cara dela, você viu? Ela tá doente. Tá doente a geladeira, Jeff? Por quê? Olha a cara dela lá, ó. Essa bichinha de pó. Não parece? Tá uma bagote meio triste, cara. Os olhos caindo, ó. Tá, que mais? Acho que é aí. Ela só não chama mais pra colocar o Range pra ajudar a colocar a casa? Ah, é. Adicionando na ação que do Range, eu vou pra Ravena, que fica muito da presença dela e da espada dela, pra ter umas aulinhas de ferraria com o Ronde pra misturar a espada enquanto isso. Ok. Aí você leva a Ravena junto pro dois com o Vargas Palmeiras. E ela fica lá junto com o Ronde pra escolher. Pergunta pra Ravena, quem fez essa porra aí? Vamos achar quem fez essa porra? Ela falou que eu já disse quem fez a espada, foi ele que não foi buscar. Deixa eu ver. Como é que é o nome? Um gaka. Por que a gente não achou um gaka pra fazer mais espada? Eu não sabia que você fez um gaka aí. Quem foi? Um gaka. Porque o Ronde só tem seis braços, quem tá com o espelho de Winnie e o medalhão de Valcara são vocês. Caralho. Ah, por favor. Por que a gente não botou um gaka? Você pode ajudar o Ronde a mudar a espada. Tempo. Então, filho, não tem tempo. Alguém tá ali pra ligar pra um gaka? Esse tempo, gente. É que tem que ser um espelho ali. Acha, é porque eu não sabia que o Ronde tava apanhando. E o Ronde me apanhando, chama esse cara. Coisa de Deus nunca sai no social. Ronde é coisa de Deus. Ronde é coisa de Deus, faz sentido. Pode ser. Mais, gente? Mas as ações principais são que ele é essa. Agora é a parte forçada. Pra ganhar meu carisma. E eu gostei mais barato. Isso daí é tipo uma outra coisa, especial, tá ligado? Vai formar uma faltinha pra chamar o Dragon Lord? Sim. Cara, eu nunca entendo. Quando chama o Megazord, destrói a cidade mais que tudo, cara. Se não chamasse, tava de boa. Eu acho que o monstro não sabe o que o Megazord faz, cara. Não é? Porra! O que explica bem no The Boys, né? Sim. The Boys explica bem isso, né, cara? Bom, pessoal, vamos planejar. Eu serei a linha de apoio. Eu não ficarei tão perto da batalha, mas vocês podem voltar sempre que quiserem e contarão com a minha ajuda. Eu serei o escudo de vocês. Eu visto, eu serei a linha de frente. Muito bom, mãe. Mas lembre-se, vocês estão com a minha proteção. Então eu, só para adicionar no tempo, quando você tá fazendo esse discurso, eu vou sair para ir atrás do Ora, porque não ia dar tempo de fazer tudo aquilo em... Ok. Tá de quem? Não, teoricamente, considerar que vocês não fizeram essas coisas nos últimos 10 minutos. Vamos que a gente fez isso nas últimas 3 horas que a gente tinha. Exato, porque a gente pegou essas 3 horas. É, isso, bom, obrigado. É tipo assim, ó, o que nós fizemos nas 3 horas? Fizemos agora isso. Agora dá isso, pra falar, antes não ia falar porque não ia dar tempo. Tá, então fala com o gato aí. Primeira coisa, oi, um gato. Eu vou levar ele, a Ray, e falar assim, ó, vocês vão conversar com o Rondo, o assunto é vocês. O gato não tem que aceitar ou não, ele vai. Ele vai. Entendeu? Qualquer coisa ele descobre de quem que ele segue, qual Deus, Deus vai. Você vai. Qual Deus só. O Gaka não está aqui, do que vocês estão falando? A gente vai achar ele no espelho. O que você acha que ele está? Vou encontrar um Gaka no espelho. Isso, onde está o Gaka? Vou procurar ele, ver se eu acho. Vamos ver se está morto. Se tiver morto, é mais fácil que a Top chama a alma. Vou achar um Gaka igual o cara. Mas não um Gaka, outro Gaka. Tá, quem aciona o espelho? Celerim. Celerim? Monopólio. Se ele dá um gato pra Milagre, aparece 15. Tem que pagar a taxa pra usar. Não, eu nunca vi um gato. Um gato? Um gato. Um gato. Celerim, você vê. Através do espelho, todos vocês veem. É coletivo, é viva voz, né? É chamada de vivos pra ele. Todos vocês veem através do espelho. É uma planície. Uma planície abaixo de uma montanha. Tá? Um gaka, ele está em cima de uma montanha. Vocês veem ele sentado em cima dessa montanha. Atrás dele existe uma caverna. Ele está sentado na beirada dessa montanha, de onde parte uma escadaria sinuosa que leva até a planície lá embaixo. Essa planície lá embaixo ela parece arenosa, certo? Só que essa areia que recobre essa planície lá embaixo, ela é toda escurecida, como se fosse um pó de terra. Existem enormes formações rochosas ali que lembram como se fossem pedaços enferrujados de ferro brotando do solo. Gigantesco. Não está em Arton. Eu curti. Gigantesco, tá? Ngaka, ele está sentado na beira dessa escadaria, os cotovelos apoiados nos joelhos, a cabeça sobre as mãos. Certo. O que ele é? Aqui, ele não é humano. Macaco. Certo? Ele é uma criatura diferente de tudo que vocês já viram. O corpo dele ele é mais alongado do que os corpos humanoides que vocês estão acostumados a ver. Tá? Ele é comprido, desproporcional. Ele tem dois pares de braços longos. O dedo também é extremamente longo. Não, em cada uma das mãos ele tem 8 dedos. Tá vendo? É 8 dedos, não 8 braços que tem que ter. Os dedos dele, diferente dos dedos de vocês que possuem só 3 articulações, os dedos dele parecem ter 5 articulações. O meu só tá com 2. E conforme você nota a ansiedade e a inquietude dele, você nota que os dedos dele se articulam tanto para frente quanto para trás. Ah, eu tenho 50 articulações a mais, só as mãos. Ele tem dois braços maiores sobre os quais o seu queixo repousa, dois braços menores que ficam tamborilando em suas pernas enquanto ele está sentado contemplando aquela planície, certo? O seu corpo é inteiro negro, brilhante, reluzente, como se fosse da cor da areia que tem lá no solo lá embaixo, certo? Os seus olhos, eles emitem um brilho tênue de cor verde amarelada e eles não possuem pupila como os olhos de vocês. Os olhos deles são assim, multifacetados, são como se fossem olhos de inseto. Ele olha lá para baixo com aqueles olhos que brilham levemente e fica olhando para aquilo lá, para aquela planície, aquela imensidão, assim, com um ar de ansiedade e de apreensão. O céu ao redor do local onde ele está é inteiro negro, escurecido. É como o resto da galáxia agora. Como o resto do multiverso. Tá? E no firmamento você vê três luas de tamanhos distintos brilhando, refletindo a luz de alguma estrela que orbita esse planeta onde ele está. Nossa, que outro planeta? Eu sou daqui, ô demônio! Ah, você tava viajando. Mas você pra é tricomista. Eu sou tricomista, mas assim. Você sabe onde ele tá? Sei onde tá? Ele olha assim na direção de vocês. Eu acho que ele sabe onde a gente tá. E quando ele olha assim na direção de vocês, os olhos dele piscam assim e assim. Não é que eu vou. Eu sei onde ele tá, sei que planeta que é, ou que raça que ele é. É, não cheguei na raça, desculpa, eu tenho que ver onde ele tá. Tá, joga aí um conhecimento arcana, porque isso é conhecimento de viagem planar. Cuidado 45, talvez você conheça. Foco no talvez. 45, talvez. Ah, eu tive 37. Faltam 8. Não conhece. Feita de onde a pena está em perigo. Ela precisa da sua ajuda. Eu falo na frente do espelho. Na frente do espelho você fala? Ela notou a minha presença, então ela tá não, gente. Certo. Ele se vira assim na direção da onde vocês estão olhando, como se ele olhasse através do espelho. E aí de trás da cabeça dele se desprende assim duas antenas. E elas começam a chacoalhar e vocês ouvem a voz dele na mente de vocês. Quem é ele? Vou Ele É, pode ser. Que horas foi isso, só por verdade? Ungaka. Que horas foi isso? Falando nisso. Sabemos que você já moldou um material negro, que é conhecido em alguns locais como um celestial, ou um anjo negro. E nós precisamos que você faça isso porque eles estão vindo destruir o nosso mundo. E nós gostaríamos de um ensinamento para poder moldar esse material e lutar contra ele. Correção, o nosso não, todos. Todos, Se sou eu, me pergunta X de outra forma. Por favor. Telepaticamente. Vocês possuem material para ser moldado, trabalhado? Sim. Possuímos um daqueles robôs lá. O celestial inteiro. Tá faltando um pouquinho. É, falta um buraco. Sim. Pô, cabeça. Não, cabeça. Tem material. Dá vazão, tem material. Temos a embora, forja, temos o que alguns consideram um deus menor dos ferreiros. Então, material pode ajudar ele. Tem tecnologia. Nós temos técnicos para isso. Estamos em arco. Por que pedem minha ajuda? Porque eu sei que você já moldou uma espada. O que vocês me oferecem? Olha, teoricamente, se a gente não combater o nada vazio, todo o universo vai ser extinguido. Então eu acho que seria uma ajuda para todo mundo viver. Eu tenho um golem da tormenta, você quer? Quando é isso? Não, você não tem golem da tormenta. Eu tenho golem da tormenta. Eu tenho golem. Não. Faz ele querer, faz eu ele querer. A Denise tem golem da tormenta. Pera aí. Tem a da tormenta da Denise. Pera aí. Vem cá. Seu golem tá onde? Tá guardado. Aonde? no plano dele. Então é dele. O Golem vem tudo o quê? Não sei, mas foda-se. O Golem vai ser seu a partir do momento que sai de lá. Um é pra segunda, outro pra quarta, outro pra sexta. Aí um pra ter terça, quinta e domingo. Mas pera, os que já atormentam é da Denise. Inclusive, ela pode tomar seu plano só com os Golem lá. Alô? Pega aí. O cara molda o material, você nem já sabe o cara que é Golem Tormenta, ele não mano. Tem a Tormenta. Se eu não ajudá-los, tudo destruído. Isso, basicamente. Sim. E se eu ajudá-los, tudo é salvo. Basicamente. O que vocês me oferecem em troca da salvação? A sua vida não vale? Contra. Pergunta. Eu imagino que você é destruído junto quando é destruído tudo. Tudo. Não é tudo com exceções. Não é tudo Arton, é tudo universo. Vocês querem minhas mãos para forjar armas? Eu também posso forjar elas para mim. E fazer o que vocês pretendem fazer. 20%. Não tem um exército que a gente tem. Dois. Eu não preciso de exército. Você sozinho dá conta do vazio? Claro. Não, vem pra cá então, por favor. O que você quer? Só você luta. Oi. O que me oferece? Resolve muito que tem. Você vai ver, ele é o que me oferece? Ele chega aí, estraga. Então todo o material do Celestial, você vai derrotar o Nave vazio sozinho. Você isso não é novidade pra mim. O que você quer? Eu não sei o que sua raça quer, meu amor. Eu te conheço. Quero algo que eu nunca vi. Algo que eu nunca moldei. Se você falar da pedra aqui, eu vou dar na sua cara. Eu tô mudando pra mim. Caralho. Você nunca moldou isso? Você já moldou? Eu quero, tá bom. Ele olha pro alto. Com estrela? Estrela? Você quer moldar uma estrela? É? Não. Não vem estrelas. E ele olha, vocês dão aquela viradinha no espelho pra tentar ver o que ele tá enxergando. Tá? Vocês veem aquelas três luas que iluminam parcamente aquele planetóide que ele habita. Tá? Elas são riscadas com fachos negros de uma escuridão tal qual vocês nunca viram, passando em uma velocidade estonteante. Você quer o corpo dela? Aquela estrela cadente que acabou de cair. Não, ele quer algo novo. Você quer o quê? O nave vazio? Você quer uma parte do nave vazio pra moldar? Não. Eu já fiz isso. Isso seria estranho. Não nada. Né? Vai ser mal do nada pra ter alguma coisa, então faz sentido. E o que é aquilo que você viu? O que você almeja? O que você não moldou? O que você ainda não conhece? Tormenta, você conhece essa tormenta? Tem pedra de tormenta, não tem? Não. Tem o aquele vermelho. Não tem? Uma pedra de tormenta, não tem aquela pedra vermelha que eu sempre esqueço o nome do demônio? Então fala, tinal. Tinal? Descreva. Mostre. Mostre, mostra, tem que ser com vocês. O último tinal que a gente tinha levar embora. E ele ficou todo isso. Tá, mas aí quem sabe do tinal é a Ciene, não a Kaline. Não, a pedra que tem em Arton. Não, a Kaline não sabe disso. Que tem em Arton, sim, tem duas fadas élficas feitas de Tinal. Não é de Tinal. Tinal não é de Arton. Que lá é... é estelar. A espada, as espadas élficas não são feitas de Tinal? Não. As duas gêmeas? Sim. Você tá falando do Orion, e a outra. Aquela é, mas o que você tá falando da pedra do da tormenta tem é outra coisa. Tem duas espadas. Tá, a pedra da tormenta é outra coisa. É, a pedra da tormenta é outra coisa, que eu não lembro. Eu sei de pedra da tormenta. Também não sei. Porque os goblins não ele tava fazendo. É como eles falam, os goblins tava fazendo. É, aço rubro. Aço rubi. Aço rubi. Aço rubi, não, aço rubi. É, eu meu. Matéria rubra, aço rubi. Isso, matéria rubra. Eles tava fazendo as espadas da tormenta. Eu não sei se o adulto menor dos goblins não estava fazendo. Isso daqui é exclusivo, ó. Tá aparecendo o nosso corpo. Não, aparecer, não. Não, essa pergunta vai de outro. Eu acho ele que... pega e olha. Mostre. Mostra pra ele, Celerinho. Ah, vem cá. É você mesmo. Pega uma das duas espadas do seu povo. Oi? Pega uma espada daquele soldado ali. Da tormenta. Pega uma espada da tormenta. Do dos devoradores. Upa! Pum! Preciso de uma espada. Os devoradores olham assim uns pros outros. Eles não usam espada. Eles não usam espada. Eles não estão falando nada, tem equipamento. Não, normalmente não usam. Os devoradores não mentem. É o equipamento deles é a mente. Faz sentido. Eu sabe que o bicho não tem mente, tá vendo, né? Não sei. Eu acho que vamos pensar uma outra tática. Tarrasca, por isso que eles estão em tarrasca. É tormenta. Eu faço. Pessoas pulam. Eu faço uma ilusão, como se fosse retratando a espada da última vez que a gente viu. Eu posso criar. Gostei. Se você quer, é mais fácil. Tá, puxou as mangas pra criar, gostei. Consegue. Você faz assim com a mão, tá? Sua mão cresce, uma carapaça vermelha, se transforma numa lâmina. E aí você faz assim, quebra e entrega pro seu rei. Aqui. Fresquinho. Seu crustáceo. Fresquinho. Porque três são seus nomes. Isso é coisa de filhote. Mas você já morreu isso? Você não morreu. Ela morreu. Essas criaturas estiveram. O cara que consegue moldar o espaço silencioso. Sim. Moldei o que sobrou das que eu abati. Por que esse cara nunca movou? Eu não faço a menor ideia. Todo mundo sabe que ele quer a porra da pedra. Que pedra? Eu tô falando em off, pelo amor de Deus. Não, mas a minha pergunta é em off. A pedra é as runas. É o que vem antes. Todo mundo sabe que é isso. Faz sentido. Lógico que ele é escrito. Eu tinha pensado nisso. Caralho. Mas não, pode parar, Jé. Não sei nem quem é esse maluco. Tem a pedra da lama. Segura, segura o Gui, que ele já deu caminho nos dentes com o devorador de mente. O cara já tinha... Eu vou te tacar um de negócio aqui. De negócio. De negócio. Existe algo que eu nunca forjei. O quê? Se um de vocês quiser me oferecer... Você falar o que é, diferente. Eu nunca perdi uma alma. A gente tem uma seminova. Ofereceria a minha, mas a minha já tem dono. E aí? A minha já tá vendida. Meu Deus! Que eu tenho o estoque das almas é você. As almas não são assim, Sirene. Cada um tem a sua própria alma. Eu jamais entregaria a alma de alguém. O que você vai fazer com a alma? É por isso que eu queria saber a sua opinião. Não? Eu queria saber a sua opinião. Eu discordo. Eu transformaria numa arma. Eu discordo. Trocar uma letra. É uma alma. Oh. É uma alma. Eu quero uma alma. Então tem a espada lá do Linhu? Eu tenho o lápis do Linhu. Eu apago. Já sei. A criatura que está vindo nos enfrentar ainda possui uma alma. Você pode ficar com a dela. Faz sentido. É, você a derrota e fica com a mulher. É. Mas tem que pegar. Só tem um ser, até onde a gente sabe, que existe uma alma. Que tem uma alma ainda. Ou não, ela já entregou. Você está falando da Cia? Sim. Mas a alma dela não ficou com ela. A alma dela, ela ficava naquela rosa. Gente, eu sei que ela é. Tem a imagem que a moça do cara possui emoções. Isso foi início, tá? Ah, eu tô conversando também achando que isso daí foi antes. Ah, tá ok. Antes de todo mundo sair, beleza. Foi antes. Mas eu prometi a ser ele pra proteger os animais dela. Não, você vai proteger os animais. Mas teoricamente eu falei em off. Eu falei em off. Até onde eu sei, a moça ainda tinha alma dela. Você já demonstrou emoções. Ou pelo menos um resquício. Eu ainda tenho a rosa que a ser me deu. Não sei. Tem tatuagem. Não sei. É, virou uma tatuagem. Ah, virou. É. Tem uma tatuagem na cara agora, tipo. Bicho, falou, qual é a música? É aquele que... Três altas lombadas. Ok. Isso que você tá pedindo, foge do nosso controle. Porque no nosso mundo, as almas são consideradas bem mais preciosas depois da vida. Ou talvez até antes dela. Porque a alma é moldada antes de entrar num corpo. Nossa, que planeta lindo. Pode nossa, ser, né? Não tem maldade nenhuma. Depois da batalha, né? justo. Quem me oferecerá a alma? Eu jamais. Eu sou o guardião das almas. Jamais te ofereceria uma alma. Seria bem interessante. Eu ofereço a minha. Vai passando até chegar nela. Falou do Rui e aí, ó. Tá aí, ó. Todo mundo pega aí, ó. Que seja. Falou do Rui. Filha do Zeirão. Já tá acabando, né? Você tá vencendo? Não, o D4 dela. É o poder dela, um D4. Mas o meu era melhor, o meu era um D6. É porque era pra um demônio, né? Era pra um ferreiro. Ela tá achando que era pra ser, né? Vale a pena. Você constou esse combo aí, cara? Pois bem. Então, eu trabalharei o seu material. Então você não tem. Você consegue ler a minha mente? Sabe? Sim. Quer ganhar? Então eu estou pensando para onde você deve ir. Pegar uma pessoa. Irei até vocês. Ok, eu venho aqui. Ele sai de dentro do espelho. Oi? Ele tomou um badio essa porra? Não sei, mas deve ser, né? Ele vai saindo de dentro do espelho assim, pisando pra fora do espelho assim. Privacidade zero. Então, cara, que ele sai, você conseguiria aperfeiçoar esse machado não foi feito ainda. A gente voltou no tempo, voltamos no tempo aí um pouquinho. Entendeu. É porque ninguém lembrou de um gato. É, mas provavelmente só essa cena que vai mudar. É. Porque o resto manteve logo, né? É. Poderia ter sido depois, né? Isso. Não, porque tem que moldar as coisas, né, cara? Hã? Pode ser depois. Não, vocês estão fazendo isso antes de bater 10 minutos. É, então. Pô, já faz 3 horas antes, né? Você que decide, você quer já ter o machado ou não? Lógico, cara, você já tem o machado aperfeiçoado, mas... Ok. Porque senão o cara ia ajudar o Rond a criar. Ou você quer que o cara vá aí sozinho? Então o cara ir lá... Tem o machado, tem o machado. Tem o machado. Eu dou um foguinho pra ele, eu fui machar a porta. Aqui. Não, mas ele vai ir lá na forja, é melhor. Leva ele lá pra onde? Com o machado que tá, vamos lá. Ok, mostrou o machado. Sim. Prossiga. Eu falei, que grandes merdas, hein? Eu queria como você aperfeiçoar esse machado, porque ele é uma parte daquele material. Que a gente não falou. Quem foi o aleijado que fez isso? Não foi o... Deus menor Rond. Ele não tem tanta... E assim, o tempo todo que ele tá falando com vocês não é sonoro. As antenas dele se mexem e é tudo telepaticamente. Você consegue fazer algumas flechas? Nossa, ele não tem tanta perfeição. Ele olha pra você, aquela expressão sem boca, e você tem a impressão de que ele sorri. Quanto você, assim, se não for trabalhar, quanto faz você conseguir, a gente dá vazão, tá? É assim, ó, a gente quer flecha, a gente quer armadura, a gente quer espada, a gente quer machado. Um set completo. A gente vai te levar onde tá o material. Pode ser? A gente não tinha mais corpo. E aí você pode ganhar um novo discípulo, ensinar um pouco esse material. A gente quer um set completo. Quem sabe ele para de ser um aleijado, né? Uma montaria sem pagar dinheiro, isso é verdade. Como vocês fizeram isso? Matamos, ele quer saber o machado, gente. Foi um aleijado. Exato. É... fogo e martelo, bigorna. Você bate no... tradicional de Arton. Mas foi ferreiro a fazer esse machado com um poder. Maior. Que poder? Um poder maior. É, não. Mas esse poder não está na parte de mim. Você viu? Quase bateu a trave. Que poder? O cara atravessou um espelho de um deus. Você acha que o cara já não leu? Já? Ai, só tô com você falar. O poder que está acima de mim. Eu não sei qual poder é esse. Simplesmente. Não pense na pedra, não pense na pedra, não pense na pedra. Pense em Deus. Simplesmente poder acontecer. Pedra, cara. Vou pisar no crack. Ele faz assim, com os dois bracinhos menores dele, né? Ele puxa assim pra trás. E ele faz assim. Tá? Criou uma... E quando ele faz assim, é como se saísse uma poeira brilhante, multicolorida, assim, e se projetasse em duas retas, que vai daqui onde tá o Brad. Tá? E aí ele vai puxando com esses bracinhos assim, é como se fosse um negócio que deslizasse pra lá e pra cá, como se fosse uma estante. E dali ele vai coletando diversas ferramentas. Tá? Todas essas ferramentas feitas daquele material negro, sem guarda-chuva. Porém, diferente de tudo aquilo que vocês viram, essas ferramentas que ele tem, que são feitas daquele material negro, conforme ele gesticula e movimenta, emite luzes multicoloridas, como se vocês colocassem uma luz através de um prisma. Só que a luz refletida dessas ferramentas, ao mesmo tempo parece que elas têm uma luz própria. E nisso que ele faz isso, de um lado ele pega algumas ferramentas, vai pendurando assim ao redor dele, vira assim, pega e saca uma bigorna gigante, daquele mesmo material negro, tá? E o que vocês olham ali é como se ele tivesse com um pedaço de uma galáxia, que vocês veem inclusive a espiral das estrelas e algumas estrelas mais dispersas, as luzes que compõem aquela bigorna que ele tem. Você consegue? Fiquei curioso, né? Você vai tocar? Não, tô perguntando pro cara. Não, sim, ele é de outro pode. Lugar que ninguém sabe. Não demora muito. Ninguém sabe, só é. Você consegue? Baixa, desmaiou. Você consegue melhorar esse material? Os caras que mexem nesses bagulho preto. Você toca? Pense no maior frequência. Você vai dar sua mão com o outro colocar a mão. É tipo umas 273.15 vezes maiores. Nossa! O cara vai dar a mãe dele pro outro cara colocar a mão, velho. É isso. Extremamente isso. O exercício mais lindo que você já viu. Caramba. De primeira. Você consegue melhorar esse arco aqui? Ele tem um valor emocional muito grande pra ele. Principalmente a inteligência dele. Perdeu. Pega o bracinho pequeno. Aí a mãe. Ai. Eu sou um Gaka, o forjador das estrelas. Ai. Não ousem ficar questionando a minha capacidade. Só pede, gente. A minha alma vale bastante. Pode dar um monte de erva pra ele melhorar. Já fiz a psicotoponia? Você conseguiria assim, tal? Posso forjar essa alma? Se ela quiser. Eu não vou obrigar ninguém aqui, não. Não, sua mãe é burra, não faz isso, não. 87 de inteligência. Vou perguntar pra ela o que ela acha. Vou perguntar pra ela. Não, filho. Eu vou falar assim, meu ó. Filho, se for pelo seu bem, eu não sei. Vou falar assim, ó, tá no preço da minha. Tá, a parte da minha alma você melhora o item do pessoal, okay. E faz as outras. Não, vamos substituir então a alma dela em vez... Vai lá, manda minha mãe. Deixa sua mãe em paz. Calma. Não, é o que ele tá tentando fazer, só que falta outra coisa. Só que pera. Guarda o arco. Não, pera. Só tem uma condição. O arco. Pega o machado. Só tem uma condição. Bota em cima da forja. E eu só vou te dar o arco 10 minutos antes do combate. Você consegue em 10 minutos prepará-lo? Você me irrita. É, ele faz isso com todos. 10 minutos do seu mundo, você me irrita. Então tá, então vai ser 5. Já disse pra não questionar a minha habilidade. É por curiosidade. Quem tem desejo? Por exemplo, das estrelas é literal ou é só o tipo? Há poucas coisas que eu não forjei neste universo. Acho que só a alma. A alma é a primeira vez. Estrela. Estrelas. Não é uma delas. Por que elas estão subindo? Vocês não sabem? Quero saber como. A matéria escura está se tornando cada vez maior. Mas ela também pode ser forjada. A matéria escura pode ser forjada? Sim. Vai passando. E aí vocês notam que é como se fosse um negócio giratório, assim. E tem infinitas coisas ali. Isso que ele está usando é material escuro. Material dele, a bigorna é. Só tudo usar. E aí ele vai girando. E aí ele pega assim, na prateleira dele, e ele puxa uma ferramenta, uma tenaz, feita daquele material, tá? E aí ele vai com a tenaz e segura o negócio assim, e traz pra dentro. Traz pra fora. Né? E põe aquilo ali em cima da bigorna e o negócio ali é uma esfera de luz que ela tem uma mistura de uma luz prateada com uma luz dourada que ficam se mesclando dentro ali daquela esfera, certo? E assim, é uma luz muito, muito, muito, muito intensa, porém ela não ofusca os olhos de vocês e aquilo ali fica orbitando ali, fica flutuando ali próximo da bigorna. Contemple, isso é uma estrela. E vai mexendo, mexendo. Não, eu sou tão idiota. É, porque sim, aí a pressão é você acordou? Sim. É a única que você tem? Não. Quem faz um faz 15, né? Todas o poder dela é imenso. Eu consigo sentir aquilo. O quê? Todas as estrelas são homens? Não. Ele vai pegar algo. O quê? Pega algo. Ah, eu tenho que pegar algo. Eu tenho que pegar algo, caralho. Você está nos mostrando essa estrela ou você vai usar alguma coisa? É a minha forja. Ah, o cara usa. Essa ele pega algo. Essa é a forja da vida? O não, da forja. A forja das estrelas. Não, é a forja do furinho. Porque eu não tinha um negócio de forja da vida que a gente tinha que achar alguma coisa. Eu gostaria de ir. Tinha alguma coisa no nosso ferreiro? Tinha. Nossa, era um livro. Não, não, não. Um lingote desse tamanho assim é de matéria negra. Rafa, você tá bem? Pega um lingote de matéria negra e enfia assim na esteira. É tipo uma moenda de cana quando você põe a cana. Isso aqui é um remédio? Já tô deixa mole. Ah, tá. Ele pega aquele lingote como se fosse uma cana enfiando uma moeda. E o brilho da estrela se intensifica. Muitas, muitas vezes vocês são obrigados a cobrir os seus olhos. E aí vocês só percebem a presença de um gaka passando próximo de vocês, entregando alguma coisa pra vocês. Ele entrega, então. É? Você pega, ele fala, cubram seus olhos. Ah, óculos. É uma espécie de um óculos. Um metal daquele negro, tá? É uma chapinha. Então quando vocês colocam assim, ele se molda perfeitamente aos olhos de vocês. Olha, como se fosse a máscara do Robin. Agora eu tenho máscara. Não. Agora ninguém sabe quem eu sou. Exato. Não, guardei minha identidade agora, hein? Siri. Você acha que você me engana se fingindo de Kaline? Não engana ninguém. Que isso? Não tá sabendo de não. Não engana ninguém. Você foi druida. Todo mundo já sabia já. Só isso. Fingimos que... não. E não sabemos para não estragar. Aquele negócio super aquecido, ele pega o machado, enfia ali dentro, tira o machado, cata os martelos dele, pim, pim, pim, pim, começa a bater, tá? Numa velocidade estonteante. Cada vez que ele bate, parece que voam estrelas. E assim, em 15 segundos ele fica batendo naquilo e ele entrega pra você um machado lustroso. Então 15 segundos dá. Então todo mundo tranquilo. 15 segundos dá, dá. Segundos dá vazão. Bem melhor do que ele era. Excepcional dele, tá? O material já estava pré-moldado. Foi fácil. É, tudo que é pré-moldado é bem fácil. Nem precisei usar todas as minhas ferramentas. Que bom. Caralho. Foi uma boa lembrança, um gaka, né? Foi uma boa lembrança, um gaka. Agora moldarei a sua alma. Não, não, não, não, não, não, não, não. Não, não, não. Eu não deixo. 15 minutos, 10 minutos antes do combate. Agora que eu vi até uns 2, acho que tá bom, né? Vocês viram? Que horas você acha? Devolve o arco, moço. Devolve o arco. Eu entregarei pra você me moldar antes do combate. Agora eu tenho que deixar inteirinho pra você se divertir lá. É. Levem-me até ele. Peraí, antes de você ir. Você não consegue deixar duas estrelas dessas comigo? Peraí, é assim. Cuidado, hein, Toff. Pegando na mão? Você pega elas na mão. A gente é imune, né? Ele tá com alguma coisa. São mesmo frias. Não quentes. Essas são muito frias. Eu tento absorver o poder, pra não deixar guardado. Qual a sua morte? Eu falei que hoje ia ter. Ah, não, não tava, né, que eu falei. Hoje ia ter duas, se tiver combate. Ok, Toff. Joga um save de constituição. Falhou. Ah, passou, você não pega a exaustão. 20! Falhou. Falhou. Porque devia ser os 50. Você se concentra, você consegue sugar o poder daquelas estrelas pra dentro de você e elas se apagam. Oh. Quando elas se apagam. Isso é supernova, não era? Quando elas se apagam. Não, outra coisa. Quando elas se apagam, Toff, você se sente atraída pra dentro delas. Pra primeiro. Eu só queria o poder delas. Pode guardar isso aqui. Isso é lixo. Isso é inofensivo. Não pra gente. Eu me sinto atraída pra isso. É algo diferente. Eu não sei o que é isso. Nosso conhecimento ainda não é tão vasto quanto os de um da sua espécie. O outro bracinho pega uma caixinha, põe aqui, guarda uma, pega outra, põe a outra dentro, fecha. Pra mim? Sim. Não sei o que eu faria. Deixando só quem carrega. Isso, mas... E deixando só quem carrega. Muito obrigado. Use como uma arma, guarda ele na minha mochila. Buraco negro, voe! Pronto, atrai todo mundo. Se precisar do seu combate, funda as duas numa só. Não. Ai. As duas caixinhas? As duas estrelas dentro. Sim, as duas singularidades aí dentro. Certo. Uma das duas. Mas acho que não vai ser necessário. O poder da estrela acho que é mais o suficiente. Se não, não. Por enquanto elas estão contidas. Eu imagino que sim, né? Pois eu as forjei dessa maneira. Hã? Mas quando você fundir as duas, ah, o poder delas será libertado completamente. Se eu puder controlar o paralelo da proteger esse mundo, com certeza eu iria. Bem, levem-me até o seu lindo pretenso forjador. Pô, fala assim, não. Bom, enquanto vocês vão pra lá, eu vou tentar conversar com os seres de Arda. Ok. Supondo que seja ele. Ah, propósito, deixa eu fazer uma. Ele queria conversar com você, alguma coisa. E aí sim, ele vai levar e depois fazer todos os anos. Ok. Ah, tá, só pera aí, fazer um. Você leva ele até. O Murin vai junto também ou o Murin fica agora? Você adquiriu o lugar? Eu acho que eu vou junto, acho que eu vou mandar lá, na verdade. Ou será que é mandar mensagem antes de eu avisar? Não, eu vou junto. Você se importa de antes de fazer pra lá? Eu posso te medir com você. É, já sei. Então faz aí. Eu não sei não. Vou junto pra mostrar o. Pra mostrar. Ok. Porque eu tenho um destino pra isso. Eu acho que eu sei como perceber. Usar isso depois de uma forma que não vai acabar com nós. Tá. Se for preparado. Vocês dois, você vai junto também? Será não, não. Não, eu vou esperar, eu vou adiantar os paranauê. Agora eu acho. Vocês dois vão até. Pra onde? Poder usar. Onde tá lá suando, martelando as coisas. Isso ajuda a Mônica. Caralho. A Ravena tá junto, né? Ele olhando as palavras. Pra algum cérebro, sabe? Onde ele olha. Em meio àqueles. Olha com seis braços, olha com seis braços. É, poder dividir conhecimento. Um gato que vai recolher na cabeça. Não sei como é que vai funcionar isso, na verdade. Tudo errado. Vou ensinar como é que se forja de verdade. Ele olha pra aquele corpo panzil do celestial. Esse era um dos pequenos. Então, tô lá no fundo, né? Ele fechou, pequeno mesmo. Ah, ele entra em média altura, 4x5. Esse seria um anão. Bastante material. Um anão de 300 metros. Quantas armas vocês querem? Todas. A minha, uma, duas, será que três. Ele? Não. Uma, a duas, três, quatro, voltar, mas né? Você vai pegar arma ou não? Quero as flechas, vai fazer as flechas. Armadura. Bem, a gente quer arma pra um exército, não só pra gente. Exato, a gente tem... Faz o que der. Sem armas, então, sem conjunto. Se, teu cu sem conjunto, faz o que der. Quando o que acabar der, o tempo, exato. Beleza, a ficha vai embora. Fecha o golo. faz o que der com isso. Fecha o golo. Usei todo. Por que você não tá transformando seus... Seus bichos da tormenta em bicho celestial, caralho. Só colocar umas plaquinhas lá, ele faz 3 minutos. Não, não faz mais sentido isso agora. Vai levar muito tempo. Quanto tempo? Passa o quanto você puder até. Mas com as estrelas. Quando precisar usar todas as minhas ferramentas. Até meia hora antes, pra dar meia hora pro pessoal. Em duas horas usar. Eu voltarei pra recorrer tudo que vocês conseguirem fazer. Então tem tempo de sobra. Os caras estão de brincando com a minha cara. Podia ter chamado ele 5 minutos antes. E ele vai. Olha, eu mandei uma mensagem pro você, ó. E pega outro. Ensina o Ronde, hein? Com as duas mãozinhas menores dele, ele pega dois objetos. E as mãos grandes vão pegando martelos e demais já. Ele pega os dois objetos assim nas mãos. Olha pra aquilo. 45 minutos pro seu mundo. Ótimo. E fecha as mãos assim, com duas pedras que estão nas mãos dele. Olha que essas pedras. Eu absorvo. É única, pega pra nós. Sim, são duas pedras sombrias. Eu já sabia. Pega pra nós isso aí. Quais? Quais? O pessoal consegue ver? Não dá consigo pra gente identificar? Eu não sei ler. Mas você consegue decorar o símbolo. Decora o símbolo e me fala que eu leio o bicho. Tem uma asinha ali. O outro parece um bicho. Esse cara foi um bardo. Esse cara já foi um bardo. Ok. Ó, vai ser isso. Perdeu o é o símbolo dos deuses antigos. Uma asinha e um bico. Peraí, depois olha no espelho, só vê. Meia hora atrás, que é esse aqui. Não, eu consigo decorar, tipo, como ele é, mas... E aí quando ele fecha as mãos assim, você vê ele... Ele desaparece assim. Ele pisca aqui, pisca ali, e ele pisca aqui de volta, sumiu um braço inteiro do golem. Ele tava zoando o Ronde aqui, senão, né? Olha a prendida. Olha a prendida. Vai. Mas ele tá chutando, né? Tem a pedra ruim. É, duas. E aí ele pisca e vai só no outro pedaço. E aí você olha e vão surgindo assim, armas, fileiras de armas, armaduras, escudos. Ótimo, não. Metralhadoras. E ônibus. E ônibus. Tem que levar a galera de algum jeito, né? E ônibus. Excursão pra. É um blindado, né? Então, excursão para o fim do mundo. Pô, o que tá sendo gasto de TP hoje, cara, não tá escrito, cara. Não tá escrito que tá sendo gasto de TP hoje, cara. Mano, não tem pressão, hein? Ok. Não nosso. E aí? Então, como é que vai vir o mais já não tá mais. Já tá mais. Não, mas se você quiser ter perguntado antes, vai. Não, então tá. Ele voltou? Você nem você e o Murray voltam? Ou ficam por lá? Não, sim, porque a gente vai fazer todo o resto das coisas. Ok. Isso aí. Retorna. Ah, eu vou ficar ali. Eu vou ficar ali. Vai ficar? Posso ficar ali. Ah, pode. É com você. Você vai atrás das pedras, vai atrás do bagulho? Ou você vai atrás da tia? Ah, eu vou atrás das ações que eu falei e só faltou ir atrás do camar. Essas coisas que você falou aí, tipo, que você fez, tipo, conversar com o Raidor, os bagulhos... Foi nessas três horas. Foi nesses então, últimos foi minutos. Eu só tenho que fazer uma última coisinha pra mim. Tá. É, e eu também vou atrás do camar. É, vai atrás dos colares. Por que você pegou o negócio da pedra ruim? As pedras estão pros deuses. Então, aí depois você falou, o Murray falou, não, pode já ficar pra sossegar, tá, não sei o que, a gente vai conseguir. Tá. Só que não estão todas, duas tá com o carinha ali. Então, não, mas vou ver. A todos que a gente tem, estão com os deuses. Então, o tic-teco ali tá com uma. Mas tá tem com mais duas. Tá com uma de velocidade e mais tempo. Tudo bem, mas o cara tá com duas ali. Pega já. Fala assim, ó, tô embutindo no contrato. Já tá abusando demais, é truída mesmo. É, eu tô acabando a pedra do cara. Não, tô embutindo no contrato, não tô roubando. No caminho eu volto. É, cada vez você queria mesmo. As linhas pequenininhas que ele tira a minha mãe do arco do corpo. Põe todas as pedras únicas que ele pertence e nos pertencerá agora. Nos pertence. Legoriel. Que Legoriel possa conversar conosco por um momento assim eu desejo. Você vai gastar um desejo por isso? Você vai aprisionar pra tirar ela do temporário. Você pediu pra eu tirar. Eu gasto um desejo, eu não gasto nada. Eu quero corpo, não quero homem, quero corpo. Ele quer conversar com ela. Mas dá pra fazer uma projeção. Não, eu quero corpo, tátil. Caramba, isso é um complexo de Édipo na estratosfera, né? Aí, beleza. É que eu tenho um desejo de graça por dia. Eu quero minha mãe morta com um corpo pra eu. Deixa quieto. Pra eu abraçar ela, né? Pra eu me despedir. Sabe aquela. Que eram três? Agora são quatro. Três, quatro. Você fez quatro. Ok. Você entendeu agora, né? Tá, entendi. Por isso que eu queria um corpinho. Não dá pra levar em. Não é Star Wars isso aqui, não. Ah, sua mãe? Oh, eu estou vivo. Oh, eu estou vivo. Passa uma. Vou levar também o. Perfólio. Ela tá nos últimos períodos aí com o meu paizinho. Ok. Eu ordeno aos meus. Os meus soldados pra conferirem um forte. Pararem um pouco de destruição por um momento. Por um momento! Pra conferirem um forte. O forte é ao redor da cidade, protegendo vocês? Sim. E com matéria da tormenta. Uma área de tormenta se forma em Valcária. A matéria rubra, ela toma conta do solo de tudo e começa a se formar na forma de uma cúpula escarlate que cobre toda a cidade protegendo vocês ali dentro. Deixa eu falei. Vocês são cercados por demônios da tormenta ali dentro. Deixa eu ligar. E todos eles estão sob o comando da banda, né? A banda a porra toda. Ela tá preparando. Ela nos protege de ser afetado pela sanidade. Perda de sanidade. Eu demoro um pouquinho. Só um pouquinho. Eu morro, eu demoro um pouquinho. perde 0,5 de sanidade só. E a última ação que eu tenho pra fazer é a última agora. Ok. Eu vou voltar até o carvalho quebrado. Certo. Vou até a cabana do Onix. Ok. Orion me pediu para que você reconheça todos os comares. Algo de muito ruim está pra acontecer. Reúna-os. Vamos ver se ele lembra. Quem é você? Prazer, sou o Cenerim Corre Ventos. Você lembra muito o comportamento do meu irmão. O que está acontecendo? Eu ouvi a última trombeta. Você tem alguma coisa a ver com isso? Sim. O nave vazio está voltando e está desfazendo toda a existência. Os deuses estão preocupados. Droga. Chegou a vez dos mortais agirem. Tô vendo que as almas das nossas queridas estão a esperar. Um pouquinho. Tem algo mais importante. E onde tá sendo... Pera, você tá ouvindo isso? Atenção! Cidadãos de Ardon! Vocês não me conhecem! Eu, Toph Magara, falo daqui, do centro de Valcária. Estamos passando por uma situação deveras complicada. Talvez vocês não entendam agora, mas vou tentar resumir. O mundo, como conhecemos hoje, ele está acabando. Toda a vida está se extinguindo. O céu não mais brilhará. Talvez amanhã mesmo. Vocês não existirão mais. Peço encarecidamente a cada um de vocês que consegue me ouvir agora, que nos ajude. Não precisa ser combatente. Se vocês rezarem para o seu Deus, se vocês nos enviarem suas forças, os pensamentos positivos, orarem por nós em combate, já vai ser mais do que o suficiente. Mas se você, combatente, quer se juntar a gente, então por favor, dê um jeito de nos encontrar em Valcária. Estamos precisando da sua ajuda. E vou chamar os nomes de alguém em especial que eu gostaria que lutasse ao meu lado. Favorito dela. Ah, meu favorito. Você, Rei Gelado, eu o convoco. Você, Inanna, eu a convoco. E você, Elise Magaera, levante-se e lute ao meu lado mais uma vez. Caralho, inspiração. Eu falei com a não, ia tá aí? Eu falei. Bom, acho que essa tal de Toph falou por todos. Vamos pra Valcária. Isso, ela está com a gente. Demola, você fica aqui? Claro que não. Imaginei. Acho que você vai querer isso, a primeira parte. Tudo bem, eu vou atrás dos outros então. Droga. Eu não vou conseguir pegar do meu irmão. Quem é o seu irmão? Squall. Esse já é do Squall. Acho que é dele, não é? Não sei muito bem. Parece. Ou é dele ou do Loyal? A gente tava com os dois, Os dois não, acho que eu tava só com o Skull, né? Os dois. Olha só, apareceu no meu bolso aqui. Ia! Puta, me esqueci. Apareceu no meu bolso. Eu só lembrava de um. Esses bolsos eles foram de Demon Core, caramba. Aqui tem essas bags portadimensional, né, velho? O cara caiu no fundinho. Conversei com você. Pressão minha ou você está com o color de Valkyrie? Há mais coisas também que eu peguei junto com ele. Na verdade, eu consegui ver. Meu terceiro olho me ajudou. Eu tô com espelho aqui. Então você pode me ajudar então com o teletransporte. Eu preciso encontrar o Legolas e o Lucão, tá pra outra parte? Legolas tá no ponto. Legolas e o Nailo. Não, Nailo. Tiramos lá. Sete partes. Ele saiu. Saiu, tiramos. A gente tirou ele? Tirou. Eu tinha Legolas, eu tinha ficado. Não. O negócio tá com o óleo agora, não tá? Tá fugindo os ventos, pronto. Tá com... Eu preciso encontrar as outras peças que faltam, faltam só quatro. Ele tá lá no negócio de... Bom, se você tem o colar, eu suponho que você sabe onde tá o espelho. Seria mais fácil localizá-los. Ah. Aqui. Tudo bem. Vamos então. Vamos, Anoa. Vamos. Anoa gay? Anoa tem uma explosão. Nossa, não fez explosão. Bom, eu vou atrás dos que eu já conheço primeiro. Eu vou atrás do óleo e tal. Não, o Warrior já tem, não precisa ter do Warrior. Mas vou reunir o cara, né? Ok. Bate. Vai usar apenas Pokémon, fala. Cola aqui agora. Pokémon. É, fala aqui agora. Gente, tem rede de. Fala, tem rede de cara, aqui, cara, né? Ah, entendi agora. Fica pra tua outra mesa e fala, galera, cola aí, que bagulho. Não, outro, outra mesa aí. Bom. Depois eu volto. Tá lá no home ainda. Aí, ó, quem quiser rezar por mim, tá aberto aí. Quem quiser rezar por mim, tá aí. Deixa aí, rezem pela gente ou rezem pelo Deus que você quer. É. Não, então, tá lá, gente só falou você, né? Oi? Gente, é só uma... Não, mais alguma ação gente. Preparatória? Peraí. Ou vamos para as vias de fato? Vias de feio. Então, tá, você vai querer pegar a comida já? Porque já vai dar 7 horas. Já. 10 para 7. Deixa eu pegar um papel de... Cadê o bagulho de ar? iFood, pede no iFood. Aí fode. Aí fode, a gente vai fazer. Você tava falando de salgado. Tipo, a sua bonita já tá aberta. Não faço ideia. Acho que nesse iFood. Tem a pastelaria no iFood? Tem o quê? A pastelaria? Não sei. Acho que não. Acho que não. Que bilhete? Eu vou ver na dona. Que bilhete fecha cedo. É cedo, né? 7 horas, porra. Na verdade, eles estão abrindo agora. A Dona Anitta tá aberto, mano. Quem? Dona Anitta. Quanto que é o cento dela? Tem que ver como que ela vende ela? Dona Anitta é coxinha. Dezena. Né? Ela não faz salgadinho de festa assim, pequeno. Faz? Faz, coxinha. Coxinha é um salgadinho. Mas é um salgadinho desse tamanho. Mas eu posso fazer um vídeo coxinha. Ah, vamos pedir o cento lá no em Bueno lá. R$600 em coxinha. Você foi lá da base. Não, tem vídeo do outro, tem vídeo coxinha lá. Tem, aí esse coxa assim, ó. Aí você come assim, tranquilo. Larica, né? Já dizia a internet, toda pizza é pra uma pessoa se você quiser. Sabe o que eu não entendo? Porque eu, real, não entendo. Por que que as merda pizzaria falam por fatia? Não faz sentido nenhum, cara. Eu posso pegar uma pizza dividindo. É, não faz sentido, cara. Você quer 8 ou você quer 12? A gente quer sentir mesmo. É, então... Corta em dois pedaços da pizza. Em dois. Corta em meio. Foda-se. Pizzaria fica mais barato, né? Por pedaço. A gente quer sentir. Fala assim, ó. Corta em um. Eu quero em gramas. Não, deixa ela inteira mesmo. Corta em um meio redondo. É, corta em um. Pera aí. 8 é quanto? 8 é 50? 12 é 60? Então me dê um pedaço só. Eu acho que achei, mano. Eu não sei se vai ter salgadinhos ou 50. É 15 conto. Eu acho que agora não vai ter nada de salgadinho assim aberto. Né? Acho que então vamos. Acho que é mais fácil. É, que... Habib, a Habib. Habib não entrega. Manda óculos e não entrega. Mano, como o Habib não entrega? Mano, aqui é área de risco, mano. Porra, mano, em Santana é o quê? Aqui, é, hortência, as coisas, os caras não entregam. Aqui o risco é de enchente e de raio, né? E assalto também. E assalto, não, mano, é assalto. Não, é Yolanda, é por bairro. Mano, é só eles dizer que não aceitam em dinheiro, só em cartão, porque aí já paga e... Não, mas eles podem ser roubados no meio do caminho. É esse que é o problema. Não é não pagar no vídeo, é ser roubado a moto, ser roubado não é, não é o cliente que vai roubar. Não é o lugar que não aceita fazer entrega aqui, é o motoqueiro que não faz entrega aqui. Gente, acho que eu preciso ir embora, vamos lá. Rafa, ele falou hortência do bagulho, por que você acha, caralho? Hortência do bagulho é isso. Pô, bolicinha, hein? Mas depois interessa os caras vêm entregar o bolo com óculos escuros. Já me entrega, que o Jamil é gostoso. Ele Jamil é barato. Não, o bolo você aceita. E o bolo branco não é tão barato, não, eu acho. É verdade. Se você for comprar três saladas, você também comprou o bolo. Sério, você já comeu esses três saladas? É um mini salada. Eu como três sozinha. Mas é 3 por 18. E o frete sai grátis. Prefiro. Não, sai grátis não, é R$2 pra casa. Nossa, vai gastar só. Não, é caso não prova, não. É a pizza, então, mano. Olha, eu vejo com a gente agora também aqui. Você tá falando aqui mesmo? Eu acho lugar? Que Jamil é uma boa. Jamil. Já que salgado não vai ter. Não, entrega grátis, caralho. Grátis falei, aqui? Falei, entrega grátis, Jamil. Mas o PFL cobra. Não, o PFL... Aqui é área de risco. Não, não cobra nada não, fica tranquilo. Tem muita energia. Decidiram o rango aí? Não. A gente tá pensando em pedir alguma coisa no Jamil. Jamil? Rafa, você tá pensando, e aquele cubo lá que o Bruno pega? Naquela pizza? É, 3, 6, 7, 8, pô, dá pra ele pegar. Então como que ele pega? Porque eu não sei onde que é, nem... Eu sei que assim, tiver uma pizza salgada, uma pizza doce, um refrigerante é quanto? É isso aqui, não dá pra falar, né? Refrigerante é 7. Ah, eu sei qual que é. Uma pizza salgada, uma pizza doce, um refrigerante 2 litros. Quanto? Eu sei qual que é. 57. Tem refrigerante aqui, 67. Refrigerante não se preocupa que tem, mano. Não é. Ah, sim. É. Tem até um monte de gente. Tem água também, hein? É bom pra caramba, cara. Então, eu já comi várias vezes, é bom pra caramba. Ah, também tem esponja da esfirra. Esfirra, Jamil. Tiquinho. O Tiquinho tem agora. Lembra? Tiquinho. Vocês vão ter que me servir na minha bolsa. É isso aí. Não pode comer o menino, não. Viu, Alex? Lembre-se que vocês vão ter que me servir na minha bolsa. O quê? Tá, mas tem que chegar até ela. Mas eu não preciso de serviço, você consegue. Mais alguma ação preparatória? Pausa pra pedir o rango? Mano, quem pode fazer minha ação no lugar de comer ratinho? Vai dividir a tormenta. Ah, ratinho? Vai dividir a tormenta. Como assim? É tipo ratatouille. É meio. Ah, pô, acho que eu sei quem que é o cara. É meio. Ó, tem espetinho, cara. Vai dividir a tormenta, meio a meio. Meio a meio? Ah, é verdade. Assim não é tanta responsabilidade pra ninguém. Como que faria isso? Porque eu não quero comer o cérebro dela, porque ela tá viva, né? Não, tem que comer o cérebro. Metadinha. Uma fica sendo lado esquerdo, a outro lado direito. Mas eu pensei em dividir o conhecimento da tormenta. O poder da tormenta, que seria eu pegar e formar o corpo. Essa porra é tão boa, né? Queria parar de tomar refrigerante. Então, isso aqui, isso aqui? É o gozo celestial. Seria mais fácil. É preto, é gostoso. Possível, possível. Ok, possível. Okay. Você consegue colocar parte da sua essência, ou seja, parte da tormenta, em um construto que você vai fazer e vai dar pra ela absorver. Você começar com a mesma metade do seu cérebro. Se ele diz. É como se, eu quero comer. É como você. Se lembra de uma, vem outra se ele. Acho que uma pedra, né? Pedra tá bom. Pedra tá bom. Isso é uma piroca. Tem pirolê? Que horror! Tem pirolê? Tem. Só sempre pega aí, rápido. Tem de pirona? Eu tenho na minha bolsinha, lá no carro. Você tem. Tá? Um rato, tem um colega. Guarda a chuva aqui, ó. Quem? Um rato. Pras dois. Que ouvi dizer que quebrou dói. Então, acho que eu tenho Neosaldina também. Tá meio mole, não sei se é por causa do antialérgico ou. Porque assim, ontem, antes de ontem, eu tava com. Mas você tomou antialérgico que hora? 4 e 50. 5 horas? Sim. Mas deixa eu explicar pra você uma coisa. O antialérgico, provavelmente, você não chegou com a pressão. Ela cai. A dipirona também cai a pressão. Vamos ver a pressão. A minha pressão geralmente é boa, é 112. Vamos assim. Ver? Tem aparelho. Eu gosto de ver. Eu gosto de ver. Ô, Jeff, que bizarro. Se você quiser, tem Neosaldina. Não queria falar nada, mas o Ralf tá brincando de médico com a sua mãe. Então tá, Jeff. Jeff, joga um jogo de, sei lá, luta sem ver a sua barra de vida, sem ver a sua saúde. Não, que bagulho é mó estranho ficar apertando aqui. Não, a gente respira junto. Horrível. Pô, vai cegar o link com isso aí. Eu acho legal. A pessoa tipo, ai meu Deus, fica com a pressão normal, fica com a pressão normal. Vai ser adultério no teste. E quando a mulher, quando sobe tipo 300, já fizeram isso com vocês? Você quer arrancar meu braço? Pela puta. É mó foda, porque aí quando você continua, não quer apertar mais. É mó foda. Eu pedi o braço. Não, é very ruim, porque da minha mulher é automático, né? Você aperta e ele incha sozinho, né? Aí eu fiquei assim. Você lembra quando o Rafa falou que os caras mediam a pessoa? Acho que o Rafa mediu a pessoa por cima da blusa. Aí você põe o bagulho dentro da chuva. Eu falei, eu não sou médico. O braço que tem a artéria do coração é esse, né? Então tem que ser isso. Algo de errado não está certo, né? É, põe aqui, né? Ih, Rafa, você morreu. Tá sem pressão zero. Ah, tudo bem, põe aqui então. Vamos ver, o negócio assim enrola no braço e aquela outra ali enfia. É, no brioco. Aí, Rafa, você fica apertando boga, fica contraindo e relaxando boga pra ir apertando o braço. Quem é minha pressão lá? Que senhor é você? O nome disso é pompoarismo. É que ele quer, só que daquele ele jeito. Barro, né? Não, ele quer. Bom, rango. Barato, bom. Tá. Rango. Presta atenção. Enquanto eu tô medindo a pressão, vendo. Pizzaria mais barata, foi da pizza horrível aqui. Não, barata comestível. O Top Pizza é aqui perto, não é bom? Top Pizza? Aqui na frente. Ah, é. Nunca comi. Não, peraí. Não, tem um. Stop Pizza naquele do Diego? Não sei, é 2,5 km daqui, imagino que não. É o na... É do Diego, lá na Alameda, perto do Paulistão. Não, não é o DC na cidade, não. Tem uma pizzaria ali também. Não, lá é Jet Pizza. Jet Pizza. Escuta. Apesar que tem um monte de pizzaria lá também. Que eu conheço lá. Porque tem promoção, cara. É, vejo uma promoção. Tem promoção. Tem que fazer, nem vende. Não tá bem. O Jeff está correto. Tua pizza é perto do Paulistão. Você não sabe que já o dedo? Ele não é tão magro assim. Você está tendo um braço de mocinha. Braço de mocinha. Não, mas dá duas voltas. Não precisa apertar muito, mas. Você não fala isso. Não precisa apertar muito. Pô, tá no maior prazer aqui. Explodiu o cérebro dele. E aí, acharam? Rango? Rango, depressa, temos fome. Já são 7 horas. Temos que comer. Que a gente pediu ontem. É ruim. Hã? Mas é bom. Exato, isso que não é ruim, é um péssimo começo. Mas... Não, a gente pediu esfirra lá no... Tá aí, esquina árabe. É desse cara aqui, ó. Esquina árabe. Você vê esfirra? Ah, tá top, hein, esfirra. É bom. É caro. Mas essa pizza? É caro. É caro. Tanto é que eu pedi só esfirra de carne, que é 3,20. É caro pra caramba. A esfirra de brigadeiro deles é muito bom. Mas pelo menos entrega aqui, né? Não é que nem o Hot Pips que não entrega. Olha, no Pátria Pizza é uma pizza. Uma pizza broto, mais um Guaraná por R$55,90. É, a pizza por favor? Uma pizza. Tem Guaraná por R$55,90. A gente não quer Guaraná, a gente tá cheio de refri. Não dá, né? Pega a promoção que só tem comida. Pega uma pizza dela. Boa. Ô, Jé, vem aqui, vai. Deu um valor 14 aqui. Baixou o preço pra cima. Gente, que pizza só não dá, né? Pra todo mundo. Não, mano, vai pedir uma bruta pra dividir pra todo mundo, mano. Claro que não, João. Gente, pra que uma bruta pra fazer ideia? Com essa galera que só se fala produção. Eu sei, João. Com essa galera que só se fala produção. Eu sou pra dividir. Desperdício todo. Nossa. Lógico que não. Pizza, por que vocês não focam na pizza? Não, mas tipo assim, não, o que a gente quer pegar na promoção é o seguinte: às vezes tem um lugar, você vai comprar uma pizza, você vai pagar tipo 50 pau. Mano, se você pegar duas pizzas que dá. Dá 140, R$100 em duas. Uma pizza, uma pizza cara, uma pizza boa, uma pizza grande. Ela tá falando, ela tá vendo as promoções do lugar, só comentou, não quer pegar. Ela leu em voz alta. É, só isso, calma. Eu a pizza que já encheu minha barriga, sabe escutar? Porque, cara, cá entre nós, pagar 100 pau em duas pizzas, mano, compensa muito mais no doze, mercado comprar 37 pão, 3kg de mussarela e presunto e vai dar esse valor. Tá aí, não, realmente, não, pedir pizza é bem mais caro. Por exemplo, a gente pedir lanche pra casa. Não, aí pode abaixar muito. Mas eu acho que é um parmigiano no Jamil. Pede uns dois parmigiano no Jamil. Não, não sei. Pede três. Tá bom, mano. Teoricamente, o parmigiano é cada dois. Se você for tomar, o que é comigo pode cair em dois. Eu acho que também, se for parar pra ver, mas alguém mais tem depressão? Quem quer ver depressão? Depressão? É, porque tem uns que é mais e menos. Pega aí, pega e achar a média de 15 reais cada um. A gente tá em quanto? Em 8? Depressão. É mais de 70 reais. Mas é que duas pizzas não dá pra todo mundo. Exato. Mata ela nem cá. Entendeu? O lanche dá. É, a pizza dá pra ter que matar esse. O lanche dá pra todo mundo? O lanche dá pra pedir um cada um e dá o mesmo valor de duas pizzas de que não dá pra todo mundo. Dá o mesmo valor de duas pizzas? Sim, não, é cada um tipo assim, você pegar aqui, ó. Vê, ó. Vou botar um lanche R$15 cada um. Um lanche R$15. Quanto lanche? Falou preço médio. É, um preço médio. O que é isso? Aí você divide, multiplica por 8. Podrão. Ou pão com manteiga na chapa, 15 conto lá. Caralho. Não, se você quiser, tem cheeseburger 3 por 18. É só pão. E hambúrguer, né? É, eu pongo manteiga na chapa. Tem aqueles lanches lá que nós vamos pegar, aqueles lugares lá que faz 2 por 1. É, dobrado, você paga. Pode pedir salsicha no Jaú com pão. Não, 14 Express. Eles entregam agora? Não, tá só chato, Michel. Mas entrega. É isso que eu quis dizer. É só pegar os do Bebos com promoção dos lugares que tem lanche, que você paga que nem que não foi lá. No. Já tá com o Jaú. Ó, gente, paga 2. Vamos ser mais lógicos. Pagar um pizza, e dois. Tem que ser pelo menos aí, tipo, duas. Não, não mais, pega, tipo, se você pegar um. Quantos pedaços de pizza você come? Eu disse pelo menos dois. Quantos pedaços você come? Dois pedaços. Quantos pedaços você come? Depende da pizza. Uma pizza boa. Uns três. Tá. Cinco. É, quantos e meia com esse pedaço? Tá. Quantos pedaços você come, Ariel? Oito. Três. Um só. Três ou quatro. Caiu uma pizza. Zoeiro, uns três. Ariel. Tá. Oito. De 2 a 3. Tá, 11. Se o plano vem com 3, hã? 4. Vou dar 4 pro cara. Tá, 15. pedaços de pão? É. 17. Tá, 19. 20. 21. Isso aí já dá mais duas pizzas. Teria que ser três pizzas. Se pedir duas de 12 pedaços, dá. Não dá, porque de 12 o pedaço é menor. Você pedaço acaba comendo mais. É um pouco melhor. Hã? É um pouco melhor. É de 8 cortado no meio. Teriam que ser três pizzas. É um pouquinho maior, mas tipo o pedaço é mais fino. Hã? Então dá na mesma. Não entendi. Ainda não sabemos, estamos decidindo isso. Você compra tipo. Compra lá no Habib's, compra 10 esfirras e ganha 20. Bela porcaria. Vou pegar aqui no chat roulette. Esse tipo em dobro compensa. Olha lá o outro. Você pega um e vem dois. Ah, tem vários estabelecimentos que fazem esse tipo de promoção. Okay. Eu acho que não no lanche. Mas mesmo se não for pelo iFood, a gente liga pro Candango e pede assim, ô filho da puta, não quer um lanche. As experiências que pega um lanche, um outro, é tipo... Ah, mas sabe? Mas são... Lugar, eu não sei. Eu moro na minha casa. Ou são dois vizinhos. Ou são... Não tem mais food, com certeza. Papilanches faz isso também. Pizza Pátria grande de 8 pedaços, R$31,90. Ah, é nessa parte. Papilanches faz isso. A pátria é... Pátria fica lá perto do Mac Física. Lá no Santa Angelina. Esse daí não é chegado nos nossos. É boa lá? Você já comeu? Tá R$32 uma pizza grande lá. Ou seja, três pizzas daria R$90. Não, é a partir de, meu amor. Aqui não tá a partir de. Mas é a partir desse. Ah, tem razão. A de mussarela é R$31,90. É, mussarela. Qual que é outro? Tem outro sabor aqui. Calabresa. Só mussarela e calabresa, é. E vê também se ela entrega mesmo. Vai receber. Sim. Não, mas entrega. Porque tá no iFood. É. E tá no meu endereço. Então já tá automático. Não, mas entrega. Porque quando você põe o endereço, o que não entrega no seu não aparece. Que tal de pegar um papo e lanche em dobro que tem aqui no iFood? Papi lanche em dobro. Veio o coisa. Veio o preço. Vamos ver. É legal que em dobro, é que tem três hot dogs pra essa vocês. Aí ele pergunta o Ariel e o vice dele do hot dog. Lanche em dobro. Cheeseburger 16. Cheeseburger bacon 22. Hambúrguer simples 18. Todos esses vêm dois. Dois. Cheeseburgão 20. X salada 20. X salada dupla 23. X salada especial. Vem com 24. X salada calabresa 25. X egg 23. X egg duplo 26. X tudo 25. X tudo especial 28. X tudo duplo 28. X tudo tudo especial 31. É. X turbinado 35. X bacon 27. X bacon 4. Vocês entenderam? A gente pega a promoção. Não, mas eu tenho essa pergunta. Tá legal, quanto, quanto tá os preços aí? O mais caro é, o mais caro é 30 e vem 2. Ah, vem 2? Vem 2. O mais caro comestível é 28. E o resto é gororó. É, já é XAVC, cara. É, XAVC. É verdade. Ó, oh, tem cheese vegetariano egg. Olha! Quem que é vegetariano? O que é o turbinado? Vamos ver. É porque tem vegetariano. Ó, turbinado, vem dois, tá, vem dois. R$35. É engraçado. É engraçado. Vem pão. Vem pão, ok. Três carnes. Ok. Ovo, salsicha, alface, tomate, cebola, catupiry, bacon, presunto, queijo, batata palha, maionese, que é tipo mostarda. Nossa, eu não achei muito. O que é isso aí? Turbinado. É porque vem três carnes. Achei mesmo que vem três carnes. Sim, é... Salsicha, não sei o que. É que nem um x-tudo. É que eu gosto de x-tudo. Eu até gosto, mas é que... Tem um x-tudo de três, que é o turbinado. Não tem a mais do que você. Cara, e um lanche assim... Sustenta pão, caralho. Pra caralho. Ó, acho que vale mais. Manda menos de R$15 pra canal. Vai ser isso então? Mete bronca. Pode ser? Mete bala aí, Ariel. Vai, fala meio casal. Não, não vai ser o estudo, né, João? Mas é, se eu, cara, eu vou escolher. Eu vou escolher. Eu escolho, você escolhe. Fala meio casal. Você consegue fazer o pedido daí? Consigo. Beleza. O que vocês querem? Lanche. Não sei. Qual que é o nome aí, Ariel, que eu vou dar uma olhada? Lanche novo. Tem que dividir. Não é. Ô, Ariel, na verdade, você acabou de salada aí pra pedir? Vai, viu? Eu não vou tirar essa coisa. Vai aprender a comer. Vai aprender a comer hoje. De salada dupla. Salada dupla. Pô, ele não pode arrancar as coisas do lanche, hein, velho? Não tirou a face nem o tomate do x-salado. Mas, amor, não é porque é o nome do negócio que é igual em todos os lugares. Às vezes o x-tudo do cara não vem o que vem no outro do cara. Às vezes ele vem, sei lá, um ovo a mais só. Entendeu? Mas eu não curto muito. Mas eu gosto da lanche. Ô, Rafa, vem fazer casal comigo. Por favor. Tomar no cu. Que a coisa ela faz casal com o Jeff, porque eu acho que o Jeff também vai no básico. O Jeff também vai no básico. E a gente aqui não vai, né? Então, a gente não vai, né? A gente aqui não... Ô, Jeff, o que você pretende pedir? Jeff, vai ter swing aqui, tá? Pretende. Porque eu tô querendo uma coisa, o Dris tá querendo o X vegetariano. Almas. O Dris quer o X piu piu. Você quer o 38... X-Kids. X-Kids. O que você vai querer? Peraí. O que você vai querer? É, promoção. Não, então, é isso que a gente vai ver, porque talvez o casal não seja eu e você. Tem a obra, lanche dobro. Vai lá. Ah, cadê ele? Oi. Você vai pegar um lanche só? Correto. Não, vem dois. Você vai comer um lanche só? Correto. Ah, não sei, Di. Eu pensei num x-salada. Não vai querer levar um pra você? Pra você eu continuo feliz. Aqui, vai. Eu também quero um x-salada. Ele quer um x-tudo. Tá. Não, não levo nada. Não então levo tá, nada. Então vamos ver quando eu quero o cardápio. Mas você a... cardápio. Tá, também. É? Cara, você já também sabe. Ah, não sou eu. Eu queria ver um x-tudo. Você também vai querer um x-tudo. Não engana ninguém. X-tudo. Pão, carne, ovo, salsicha, alface, tomate, cebola, que é o xixi, bacon, maionese, que é tipo mostarda. Salada padrãozinho? É, alguém vai de x-salada padrão? A Denise. Carne, ovo, salsicha, alface, tomate, cebola, bacon. X-salada, x-salada dupla. Queijo. Batata palha, sei lá. Isso é normal. Isso é um duplo. Isso é um especial. Salada normal ou salada dupla? Queijo e batata palha. Demorou. Isso aí. Presunto. Queijo. Eu faço todo mundo pedindo um só. É pedido no seu? Acho que é pedido no Ariel. Ah, tá. Não? É porque aqui eu tô vendo o cardápio. Ah, sim. Ah, sim. Agora tem que ver o pisoco. Mas você vai querer isso também? Sim. Você vai pegar o quê? X-salada especial. Não. O que é isso aí? Vem com presunto e queijo e batata palha. Calma, anota aí. Porque aí o Gui vai querer o quê? Porque o Lucas provavelmente vai pedir tudo também, né? Faz uma tabela, anota as pessoas, caraca. O valor, quanto cada um tem que dar pra você. Todo mundo vai quebrar, mano. Meu, depois eu transfiro qualquer coisa, mano. Hã? Eu só tô com cartão. Você paga então, caraca, você não quis comer. Daí a pizza deve ser pra cada um. Mas, dá um brotinho. Mas com a doce, né? Fica brotinho? Tem pizza aí também, papelão de pizza em dobro? Não, é que o x-salada é a entrada. Você quer o quê, Jeff? Você também, tá? Não, é ele e a Denise. Só eu não. Jeff tá. Daí a gente quer x-salada simples. O simples? X-mínimo. Eles querem o x-mínimo. Eu só como o que eu como é basicamente a salada do negócio. Você pode pedir tudo no mesmo preço pra ficar fácil de fazer? Pegar tudo do mesmo pra ficar fácil, ó. Por que que vai pegar tudo no mesmo sabor? Vamos pegar todos os x vegetariano então. É, não tem lógica. É porque... Não, sem pedir ovo. Vegetariano egg. Quero um x vegetariano. Todo mundo vai pegar x vegetariano eu sem ovo. Eu quero ver ele tirando salada do pão com ovo, cara. Eu quero ver ele comer só pão com ovo. X vegetariano sem ovo e sem pão. É isso aí. Ok. Salada cedo. É sem glúten. Vamos pegar x salada sem pão, sem bacon, sem carne. X salada, ok. X miséria. Mais um casalzinho, quem tem casalzinho também? Vai, vou ajudar você, vai, mano. X champs vai de tudo. Miséria. Faltou a Tata, aí vai dar a Discord. Aí vai dar a Discord aqui. Porque aí a Tata vai pegar tudo também. Aí, pessoal. Ah, não tem pizza em dobro. Tudo e guarda pra amanhã pra você comer no café. Tudo, não, os caras tão marcando. Pizza em dobro seria uma boa. A questão é de você não aguentar comer ou a questão de que você não gosta do ano que vem? Os dois. É isso aí, é nóis. Tem muita coisa, tem muita coisa. É por isso que eu não peço lanche. Eu não tomo o que eu fiz, pessoal. Os caras eles acham que mais é mais, mas na verdade menos é mais. O cara nem fica enchendo de trombolho. É. O negócio vira uma sopa, não é um lanche, né? É. Eu já perdi. Faltou sem o. Eu e o Brad. Bota no observar e mandar maior. Mas, gente, você lembra que não tem assim, não vai, Chê? Tem quase todos os meus. Cadê o seu celular? Não, ele tá de vendo mesmo. Pega ali. Ah, pega ali, por favor. Obrigado. Já parou? Não, para nada. Não, para, não tem problema. Sim, cara. É verdade, eu vou parar assim. Só pra. Olha o cara aí. Só avisa que aí eu vou dar a saidinha. Hoje é o nosso aqui, ó. Saidinha nada, quem vai segurar o queijo? Vocês fazem o 13 e 20. Tá. Tem 15 aqui, tá certo. Ó, o Carlos também quer homenagem. Homenagem? A gente deve 10 oh, setembro. Ó, grande de Lucas Catalano. Peraí, aquele que veio da Neymar. Você quer homenagem com o Jeff e o Rafa ou o Jeff Tamir? Só pra entender. Eu acho que é o Jeff e o Rafa. Eu não sei, né? Mas o conceito não seria o Jeff e o Tamir? Não. Homenagem quer dizer que são três pessoas, não necessariamente. Não se limite, Bredão, não se limite. Tem que ser ter uma pessoa de outro sexo, pode ser os três do mesmo. Eu não preciso ser um casal, é três pessoas. Não, não é por ser um casal, é por ser de sexo diferente. Não. Pleno 2020 não, você não, faz. Não, pleno 2020 você faz. Homenagem, você é suruba, mano. Carisma. Fechando a mente das pessoas. A gente sabe que ela prazer anal. O começo da ascensão pro Arauto. Pode partir fala daí. Fala aí, Lesser God. Pode partir daí? Beleza. Vai partir da onde? Partida do roleplay. Achei que já não foi partida. Bom, vocês querem saber. Olha, aqui você agora, pode então, cortar. Pega um boardzinho. Não, não, vou continuar. Vou batendo papo só. Não, bora continuar o jogo, tá? Quando chegar, ele já. Vai demorar uma hora. A gente destruiu alguma coisa aí? É, quando chegar, uma hora deixa aí a gente ver. A gente conversa. 7h25 ainda. Quando chegar, 25 para as 8, mano. Estamos voltando. Que a gente fala o jogo. Estamos voltando pro jogo, pode cortar aqui. Croquete. É porque ele tinha parado a gravação. Ah. Só pra vocês saberem. O Alex ficou uma cara de saco. Obrigado. Pra não ficar discussão de lanche no meio do negócio. Já tinha bastante tempo, já passado. Já. Tu precisa que pare o jogo aqui, amor, ou não? É verdade, você precisa, cara. Eu não sei, né? Vocês vão... Eu acho que na verdade que ele já tinha planejado isso e a gente só tá enrolando. A gente demorou mais tempo em off do que em off. Não, eu e o Diego chegando aqui já tinha música de combate. Tipo, a gente tinha 3 horas, já passou as 3 horas do mundo real. O que o Jeff pensou? Ah, agora vai ser os 10 minutos antes da batalha, né? É, agora eles saem de Valcária. Tem o time dos dois chegar, então dá pra fazer umas merdinhas antes do dois chegar. Dá tempo de fazer meu show-off, pô. Todo mundo fazer as merdinhas que tem que fazer. Quem vai chegar depois do combate? Depois? É. Você agora. Não, depois, não sou tão acusado. Quem vai chegar durante o combate? Ninguém. Quem vai chegar momentos antes do combate? Depois, então a gente vem? Durante o combate vai chegar meu bagulho. Quem vai chegar depois? É assim, ele chega. Não, o exército chega durante o combate. Quem for chegar depois do combate, não precisa dizer, não chega. A filha tá ficha. Bem, eu vou comer a pedrinha da Lisbeth. Comer a pedrinha da Lisbeth. E aí sim eu vou fazer a parada. Não, que eu tinha falado. Mas se não tá lá com Lena, tudo. Tá, deu merda. Entendeu? Se eu chegar. Okay. É aí que eu vou fazer isso aí. Depois que eu tenho metadinha. Você come a pedrinha da Lisbeth e é como se... Todo o conhecimento do universo entrasse assim na sua cabeça e alguém desse um marretado em cima. Ok. Quem assistiu Furi Puri sabe da cena que eu estou descrevendo. Grande animal. E imediatamente você sente os pensamentos da Lisbeth. A Lisbeth sente os seus pensamentos. E vocês, uma, sentem o pensamento da outra e de toda a coletividade que é a tormenta. Agora são casal. E toda a coletividade, pela graça de Garth e Exxon, está subserviente a vocês. O que antes era igual, agora é subserviente a vocês dois. E aí você vai e faz. Vocês me tentam tá o que ela fez. É. Então você pode falar pra ela o que você fez. Eu pedi pra Lena pra ressuscitar alguém. Eu sei quem. Faltava alguém no meu exército. O Garlos. Exato. Falta o general. Mas não general, é isso. O item dela ressuscita. Estou grávido ainda. Viu? Eu falei que dava certo. Eu não ponho a mão na boca pra tossir, parece que eu tô fazendo um boca. Só que você não vai ressuscitar o Garrett, você vai ressuscitar o Vincent. Não, o Garrett. Mas incorporando o Vincent, não é? Não é porque ele já transformou em Garrett. Tá. Aí aparece uma minha aqui. Oi, eu sou o Garrett. Verdade, né? Filho da puta, o Vincent você não quer viver. Eu não conheço, por mim foda-se quem é esse que tá andando. Você também não conhece o Garrett, você hoje. Matou. Eu não matei ninguém. Ele se matou. Eu não. Então, acho que Bela isso legal. Matou a fera. Matou a fera. A Bela matou a fera. Não. Você foi a loira e aquele rapaz ali os aviões. Que? What the fuck diz? Não assistiu King Kong não, porra? Não. Nossa, vamos lá. Seduziu. Vou lá, assustei. Tá vivo? Sabe se a Lena aceitou o bagulho. Regenerado. Regenerado todos os tentáculos, na verdade. Mas ainda tem saudade, né? Mas então, aí que tá. Ele ressuscita como? Com o conceito já... Os conceitos já cortados? O poder de Lena não é superior ao poder... De Linhook. Da espada. Mas assim, é um corpo que morreu. Tá voltando... É sua ressurreição. Se você voltar, você vai ter exaustão? Hã? Se você morrer e voltar, você tem exaustão? Não faço ideia, eu nunca morri. Quer testar? É porque é ressurreição, você volta do espírito que você é. Beleza. Por que me trouxe de volta? Porque eu não teria. Você fez muito mal, está na hora de fazer muito bem. Ainda bem que eu não tomar. Eu dizia que é boca a boca, hein? Eu vou morrer de novo. Eu aceito. Eu tô lá. Aquela pessoa que eu matei. Eu iria matar outros murderões. Essa é isso está ótimo. Vamos. Agora, você não é um comandante, mas agora é um servo leal. Agora faz isso. Agora faz isso. Tá. Aí eu volto pra Valkyria. Segundos faltando pra chegada prevista. Segundos é o que ele precisa me chamar uma coisa. Segundos, é o que ele precisa, segundos! É. Tá pronto esse ar. Ele vai pro chamar antes que o cara chegar e todo mundo já tá lá. Segundos faltando. Acho que eu quero falar com o outro lá. Pra chegada do inimigo. Pera aí, que cara você quer falar com alguém? Acho que você precisava da. Eu tô aí. Tá vendo o cara runa dele pra nós, né? Oi? Esqueci o nome do. O Gaka dava as runas dele pra nós. Com certeza. As armas. Ok, estamos no on. Não existe mais off nessa mesa. O Gaka já faz meu amigo aí com as armas. É, não sei se você lembra quando eu falei com você sobre o poder que eu usei para moldar esse. Essa bela arma que você fez. Eu mostro minha mão pra ele. Eu tinha pedido pra você pegar um. E olha pra sua mão. Olha pra sua mão. Separar um quarto pra mim aqui nessa arma. Então você tem uma delas. Eu sinto fogo. É, então. Tem. Não é suficiente. Eu reparei isso. Eu utilizo o que representa a criação. Quais seriam as suas pedras únicas? A outra que eu uso significa velocidade. E essa eu sabia. Essa tá boa. Ah, assim é fácil ser o melhor. Acredito que velocidade elas serão de muita ajuda nessa batalha. O quê? Acredito que elas serão de muita ajuda nessa batalha. Sim. Veja que bela a minha obra. Sim. Não só nisso, mas talvez precisaremos usar as pedras físicas. Não só os efeitos ou o que você pode fazer com elas, mas sim usar elas mesmas para poder destruir. Entendo, compreendo. Mas a criatura acho que está por vir. Acho que vai dar. Vocês não necessitaram das minhas pedras. Tomara que não, mas caso precise. Fácil saber. Pode deixar que eu estarei. Filho da puta, ele tá sozinho, cara. Ele não tá, exatamente. Ele não tá. Ele não tá. Com as pedras assim, né? Exato. Deixa eu ver as pedras dele pra ele, tá? Você vai entregar tudo isso? Ou você? Eu tô esperando isso já foi pra lá, tá falando? Basicamente isso é no tempo que você tá buscando, tá falando com o bagulho lá. Ele não chegou ainda não. Ah, em 2 horas, ainda vou voltar pra buscar. É, foi que nós vamos voltar. É, isso aí é meio que não. Foi. Deixa esse tempo aí. Eu fiquei lá sozinho vendo ele pra fazer as coisas. Volta uma pilha lá e deixa. E aí você volta, você vê milhares de armaduras e de armas forjadas ali. Abre o gráfico portátil. Só vai jogando. Acho que o bravazão não cabe. Não cabe. Não, abre o portal. Eu tenho o meu braço, todo mundo tem um braço portátil. Mas em quantas viagens mais ou menos dá pra fazer? Você precisa de ajuda? Você vai demorar muito com isso. Pede, não seria melhor deixar comigo? Pedra da criação. Um monte de portais e começa a despencar as armaduras e armas em arco. Explica pra ele, tá. Eu vou mandar mensagem pro grupo. Não! Eu vou mandar mensagem. Vai descendo anel. Parando assim no ar flutuando. Pelo anel, as armas e armaduras que vocês precisam já estão caindo do céu. Peguem e vistam elas. Vamos. Estamos chegando em poucos momentos. Eu tinha pedido para eles pararem o guarda da armadura para deixar do lado de fora da cidade. Para poder o pessoal vestir, né? Para eles não procurarem isso e talvez eles vestirem as coisas, né? Aí se o cara puder fazer isso, eles vão... Você sabia que vinha milhares? Imaginei, o cara fez um machado em 15 segundos, não é isso? 5 segundos? Tá tudo flutuando, é só distribuir. Beleza. Não, o cara fez um celestial inteiro. Você para um quartinho aí pra eu distribuir também. Fazer sorteio. Ok. Duas pra ninguém. Nenhuma pra ninguém. Vai aparecendo aquela ali, elas ficam flutuando. É feito de metal? É. Uma espécie de metal? É feito de matéria escura. É pesado? Não. São leves. É ferro. Um gaka, ele pula, quando você pega, ele bate na sua mão. Não toque nisso. Ai, que caralho, era pra pegar ou não era pra pegar? Distribua para seus soldados rasos. Essas não são para vocês. Ah, tem pra nós! Distribua pros soldados rasos. Mas eu tava pegando pra passar, não era pra mim, não. Druida, druida. Só você já guardou três, já guardou três. Um pra você, um pra mim. Um, dois pra dois você. Dois pra você, um, dois pra mim. Bem isso aí. Um gaka, ele chega e chama vocês. Venham todos. Onde está aquele orelhudo? Vai chegar. Pra trás da panela. Vocês veem um imenso exército marchando, entrando na cidade. A cúpula de tormenta, ela abre uma passagem e esse exército ele vai entrando. À frente do exército estão quatro pessoas. Glorin. Glorin. Griel. Glorin Avatar. De mãos dadas com Lindir. E Tuor era um fist do outro lado. De mãos dadas com Glorin. Atrás deles, o exército da Aliança Negra. Marchando lado a lado com o exército de elfos do último refúgio de Glorin. Atrás desses exércitos. Eu vou levar a menininha assim, eu falo assim, você que tirou uma foto, tirou uma... Magigrafa. Tirou um retrato disso. Magigrafa. Magigrafa, magigrafa. Atrás desses outros, desses dois exércitos, Glorin abre um portal e um outro exército invade o mundo de Arda. Todos os elfos que já existiram e que partiram de Arkham marcham na última batalha pela existência. E meus elfos estão com a armadura lá. Você vê seu tio marchando no meio desses exércitos. Caralho. Você vê Murilin. Murilin! Marchando no meio desse exército. Todos aqueles que partiram estão de volta pra lutar. Pudim tá aí. Uma última vez por arco. Pudim. Pudim. Não, pudim. Vai, Celerim também. O pudim também. Do lobo lá. Também. Que do lobo? Tudo elfo, tá aí. Morreu? Que eu tinha criado. Né? Ah, calma! Respira, táxi. O táxi. O táxi. O táxi. Vou chegar lá. Tá? O exército da Aliança Negra, junto com os exércitos de elfos, entram dentro da cúpula, dentro da redonda. Incontáveis outros portais vão se abrindo, e por esses portais vão entrando outros exércitos. A impressão que vocês têm é que toda a existência alienígena da tormenta, por intermédio de você e de você agora, entra ali e se mostra para vocês, ocupando os espaços não ocupados, onde não poderia haver, onde não poderia caber uma outra pessoa, se contorcendo em ângulos impossíveis de serem explicados e até mesmo entendidos por vocês. Todas as criaturas da tormenta estão ali. Cheio de porigol. Eu vou falar uma coisa assim que eu cheguei. É. Finalmente cheguei com a ajuda que fui buscar. Faz 15 anos que estou esperando para chegar com essas lentes, cara. Faz 15 anos! Parabéns, você foi promovido. Dá para tentar infectar umas pessoas com essa lenta aí? Não dá. Ah, umas larvinhas jogadas por aí, entrando numa pessoa. Druida, ela quer roubar a pessoa agora. É possível, plenamente possível. Mas a cidade foi evacuada. Não, mas é desses caras, os guerreiros que eu quero mesmo. Eu quero cidadãos comuns. Esses exércitos que chegam se juntam à imensa massa de devoradores de mente, de tarrascas que já estavam presentes ali. Mas não só isso. Portais são abertos e vocês veem os deuses menores, todos os deuses menores de Arkham, atravessando esses portais e chegando até o campo de batalha. Vocês veem outros portais maiores sendo abertos e os 23 deuses entrando nesse lugar. Caramba. Também. 23 deuses. Acompanhados dos 23 deuses, todas as almas descarnadas de Arkham se juntam. Todas elas emolduradas em armaduras reluzentes. Todos armados, prontos para lutar pelo mundo pela sobrevivência. Outros portais são abertos. E de dentro desses portais, vocês veem dragões. Vocês veem dragões tão gigantescos quanto a estátua de Valkyria, atravessando esses portais. E todos eles seguidos de dragões menores, mas incomparavelmente grandes também. Vocês veem dragões vermelhos, dragões azuis, dragões negros, verdes, dragões brancos e também dragões metálicos. Vocês veem dragões metálicos. E vocês veem também outros tipos de dragões que vocês apenas sonhariam que eles fossem capazes de existir. Dragões de joias. Vocês entrando. Pô, tu tem um dragão de estrela, sabia? No meio desses dragões, dessa revoada imensa de dragões, vocês veem um outro portal se abrindo. E através desse portal passa um único exemplar de um dragão de platina. Só que é um dragão de platina, e essa platina, ela é estranhamente, ela é avermelhada. Montado nesse dragão de platina vermelha, vocês veem um elfo. Enquanto o dragão ele emana calor, esse elfo ele emana frio. E acompanhado desse dragão e desse elfo, vocês veem mais outros 4 elfos e um humano os acompanhando. Cada um desses elementos desse grupo traz em seu peito um colar negro, formado do mesmo material que vocês estão acostumados agora a ver. Quantos são esses cabelos mesmo? Mesmo que a gente, dois. Uhum. Assim que o local se materializa, eu cumprimento ele, mas como igual, sabe? Visual, hein? Ele cumprimenta você, mas faz assim. Você ainda é pequeno. Pequeno ainda pelo. É menor. Você ainda é menor. Marginha, eu já não te sirvo mais. Até as criaturas de Megalok, monstros com os quais vocês nunca sonharam se encontrar e estão ali. O quê? É Gaurásia. O quê? Gaurásia. Gaurásia? É. Por que Gaurásia? Por que não Gaurásia? Porque é gigante lá. Beleza, meu coelho de 3 metros de altura. Mais ou menos por louco, mano, você já tomou a mordida de um coelho. Nossa, é. Mas ele tinha pra caralho, né? Você assistiu um monte de pai. É. Você não tem medo de Joaninha? Imagina uma Joaninha de 3 metros. É. Então, só que pro Celestial, uma Joaninha de meio centímetro. Ué, você não sabe, vai que ele tem medo de Joaninha. É. Que alerta é. É fear. Junto a isso, outros portais estranhos, multicoloridos, se abrem. E através desses portais, vocês veem navios atravessando, flutuando, voando no ar. Sobre esses navios, vocês veem incontáveis elfos de pele escura, muito altos e joviais, entrando no local. Prontos para lutar, prontos para batalhar lado a lado. Um outro portal se abre, criado pela deusa das trevas. E de dentro desse portal, marcha um exército de elfos negros também. Um desses elfos negros, ele porta uma espada negra, cheia de caveiras e esqueletos. E ele faz uma reverência para você. E com a espada, ele aponta pro alto. É o... Esqueci o nome dele. Berforan. Um outro portal se abre. Através desse portal, vocês veem uma árvore gigantesca, um reino florestal. Incontáveis fadas vêm de dentro desse reino, de dentro desse lugar, para se unir a vocês. Fogo das fadas dos bichos, pelo amor de Deus. Fogo das fadas. Só façam isso. Só dá vantagem para todo mundo. Ai, ai. Incontáveis outros portais vão se abrindo. E muitas outras criaturas que vocês nunca viram, nunca sonharam existir, vêm se juntando à massa que se forma na cidade de Valcária. Valcária era uma cidade de 2 milhões de habitantes. Tá com 8. Facilmente 4, 5 vezes mais de pessoas e criaturas bizarras tá ali, prontas pra lutar. Eu levanto e tento ir mais ou menos na frente do campo do exército. Sério? Ah, oh, que legal! Ainda há mais por vir. Ah, estou contente que todos vieram aqui com o mesmo propósito. Legal! Sobreviver. Mas, além disso, devemos continuar essa união e essa paz por mais tempo. Assim que derrotarmos eles. Aqui vai a nossa estratégia. Os mais brutos e de ataque corporal vão primeiro com cobertura dos dragões, junto com o exército fantasma de Glory. A gente vai testar as resistências físicas e especiais do nosso inimigo. Os dragões vão dar cobertura pelo sentido aéreo. Enquanto isso, vamos caminhar outras tropas para ver o que fazemos. A linha de apoio será nós, os deuses maiores e menores, e os quem tem bastante ataque à distância, os elfos e etc. Vocês concordam? Raul! Raul! Raul! Não, Theo! Theo! Grita em uníssono. O exército, a imensa exército que está diante de vocês. Deixaremos nossas diferenças de lado. E assim todo o povo será um só. Todo o povo será um só. Raul! Juntos resistimos, separados, nós caímos. Aqui representamos Arton e não nós mesmos. Vamos lutar por nossa sobrevivência. Eu vivi, previ uma horda negra entrando pelos portões de Lenore, destruindo tudo que tinha pela frente. Eu vivi ainda as hordas negras entrando em... Como é que chama a cidade? Califórnia. Vi as imensas hordas negras entrando em Califórnia. Nunca pensei que eu entraria com um exército negro no centro do Império, mas vejam só. Que essa luta hoje sirva como um símbolo de paz entre nós. E que todas as raças agora passem a respeitar. Assim como os elfos que eram enjeitados agora terão seu próprio espaço no reino, assim será com os orcs. E com todas as raças de Thor. E Thor põe a mão no seu ombro e fala pra você. Nem eu imaginava entrar lado a lado com um elfo. Mas que essa seja a última batalha para terminar de vez com o fim de sua resta guerra. Pois o preço que eu paguei foi alto demais, elfo. Não só você. Lembre-se de sua promessa. Já está acertado. E quando ele fala isso pra você, de dentro da boca dele vem um hálito de podridão. E aí você se dá conta do que aconteceu com o Thor. Ele é um morto vivo. Assim como todo o exército dele. Por isso que o filho da puta não perde aí pro lutando. Foda-se, morreu? Agora tá chegando pra você, tá chegando. Adequado, adequado. Falou que vai ter um inimigo, vai ficar um D4, né? É? D6. Ok. Pega umas flechinhas. Ele tá sentado no ar, flutuando, só observando vocês. Você tem certeza disso? É. Lisbeth. Sim, muito. Acho bom também os Tarrascos serem a primeira. O primeiro esquadrão. Porque eles têm tanto força física quanto poderes e resistências mágicas também. Sim, sim, eles deverão ser no batalhão de frente. Comandos. Batalhão de frente. Então vamos, né? O Gaka, a chegada da hora. Vamos pode analisar nosso oponente. Pode passar uma magia? Você consegue fazer isso com mais precisão que eu, tá? Veja qualquer tipo de fraqueza. Meu último abraço, não fere claro. Você tá parecendo o servo de quem? Tome cuidado. Quem que é servo de quem? Deus da guerra. Você tá montando assim? Parece que as aulas de guerra foram boas pra mim. Esse é só um clérigo da guerra. Pedra da criação, pedra da velocidade, bate no seu arco um monte e te devolve um arco todo negro. Gostei da cor. Será que eu vou dar pra ser meio magenta? Assim? Não, só, pode só o filme e os traços de glória. Pensei em uns traços mais alto que glória. Revestido. Oi, glória. Trançada com um fio negro e estrelas. Ah, pegando tá forte meu... essa porra. Forte estelar. A Ash Imperatriz. Você pega o arco e tá leve. Ele tá forte. E o maior vamos ver a hora que chegar lá. O que faremos? Eu pego o flash, ele fez flash pra mim, né? Eu vou pro exército de elfos e coloco o flash pra mim no meu Java. Mas apesar que os itens não funcionam nos celestiais. Parece agora que eu celestial. Agora muito é celestial. E estamos prontos? Já deu horário? Não, ainda não. Aqui, falou? Trouxe suas armaduras. Vaca, eu tenho uma pergunta muito grande pela minha. Se você puder melhorar a minha, senão eu vou. Joga esse lixo fora. Guarda uma estante bonita pra você se lembrar da batalha de hoje sobre o jogo. Tudo bem. Hoje você usará as vestes de Mugaka. É dele. Mugaka. Do Forjador das Estrelas, é mais fácil. Ok, assim. Vou guardar então a armadura. Ele faz assim, pega um baú, põe o baú diante de vocês, abre o baú, toca assim no baú e aí vem flutuando uns macacões pra vocês. Macacão? É. Dá pra por baixo da armadura então, né? Pretos. É tipo das espinhas. Combina com a minha pele. É de lycra, tá, gente? Você queria o quê? Um colã amarelo? Amarelo e ou azul com cueca vermelha. Imagina o dia da torre. Onde que vão te pegar no pau, hein? Ah, Jeff, você me provocou, vai. Oxi. Você me provocou. Pode, podia... Vocês estão vestidos assim agora. Era isso que eu ia falar. Queria que tivesse um X, porque representa todos de arco. Eu sou o... É igual um X. O anjinho lá, mano. Esse é o anjo. Oh, arcanjo. Oh, eu sou o arcanjo. Só tá com a calça e a asa demoníaca. O Xavier também é desse material. Sou o arcanjo. Vocês pegam, parece uma roupa ordinária. Extremamente flexível. Extremamente leve. Vocês colocam nos seus corpos e qualquer sensação que vocês estavam sentindo, se fosse de calor, fosse de frio, cessa imediatamente. Nossa. A roupa ela adapta vocês a qualquer condição, qualquer clima. Imediatamente. Vocês tocam e vocês percebem que onde vocês tocam, como se um brilho negro se espalhasse por ali. Bacana. Como se se espalhasse em ondas. Nossa, na Terra eu vi isso num filme do Pantera Negra. É bem isso. Interessante. É bem isso. É exatamente isso. Na verdade, ele absorve. Tem dois tipos, tá ligado? É. Absorve depois. Repete. É. Tem um que absorve e outro que recolhe. É exatamente igual a roupa do Pantera Negra. Só que é uma armadura extremamente resistente. Aumente mais 10 a CA. Mais 15. Saúde. Obrigado. Ele tá falando sobre... Para Deus, vai, Deus. É disso. Saúde. Obrigado. Nossa, Arias, fez isso, mano. Não, pode cortar, não tem problema se cortar. Eu também duvido. Eu um tufo aqui, da terra. Vamos fazer assim, ó. Vamos cortar assim, fazer assim, você pega aqui. Tá, deixa aquele buraco aí no cabelo. Eu quero ver se ela não tem problema. Dá mais eu pra cabelo ainda. A classe de armadura de vocês, só 10 pontos. Vocês têm resistência a todo tipo de dano. Sobe 10 pontos? Tipo, mas eu tiro da armadura anterior. Tiro da armadura anterior. Tiro da armadura anterior e somo 10. Tá, eu somo 10. Ah, é 20 mais sua destreza, mais... 20 mais destreza? Pera, eu só adiciono, eu não tiro. A minha é eu não uso armadura. Eu não sei qual que é a minha. Quanto dá de bom da sua armadura? Mas aí você não soma construção. Qual que é a mais comum? Pega sua CA, subtrai 10 e subtrai seu modificador de destreza. Faz o seguinte, quando essa condição se aplica a mim, então, a minha armadura é a mais comumzinha. Eu acho que aquela que dá é 12 mais destreza. Jeff, Pronto, agora essa armadura é diferença, mas ela é considerada uma roupa. O meu era 12. Ela é uma roupa, não é uma armadura. Não é armadura? É uma roupa, então só. Não vai dar nenhuma penalidade pra vocês. O meu soma. Pera, então dá pra usar armadura também? Dá, mas é inútil. Tudo bem, pode não adiar. Teoricamente ela dá um bônus que a armadura também dá, então você vai usar o maior. Na real, exato. 41 de armadura. Vou aumentar em 3, meu. Armadura. Mas com as habilidades da. Exatamente. Não, não, não, não, não, não. Desculpa, não fui bem claro. É, eu não entendi, eu acho. É, essa roupa que vocês estão vestindo, ela tem um bônus de melhoria de mais 10. Tá? Mas ela é uma armadura de batalha mais 10. Mas não é uma armadura. E apesar de tudo, é uma roupa. Ou seja, vocês têm uma armadura de batalha 18? Complete? É, então vocês têm 28 mais bônus de destreza, porque essas são bônus de destreza. Porque é dimitral. Ah, era 28. É 28, então. É 28? 28 mais bônus de destreza. 28 mais destreza. Mais os outros bônus. Eu somo constituição, então, é bônus de itens mágicos, são os dois. É 28 tá, mais? Então. Ah, minha armadura foi lá pra cima, velho. Então vamos fazer assim, ó. Bom, você vai precisar. Então você deu o item, então você deu assim, checkpoint. 28 menos 12. Oh, peraí. Então. Qual que é? 16. Então vou somar 16 na minha tá tudo certo. É, é só se somar. Nossa, é mais 3, não é? Ó, por exemplo, o meu. Porque agora 12 mais 3, você leva 28. Isso. Traz só 16. Primeiro 17 mais 3, agora 28. É, isso mais 1. Bem-vindos à terceira edição. 16. Então, 18 mais 5, 30, então, 28 mais 5, 27. Não, 5 é da fonte da. Ah, tá. 28 mais 17. Caralho, meu excesso é minuto, subiu pra caralho. É a linha minha. Pronto. A gente tá com 50 de CA já? Não, eu tô perto. 46. Você quer abrir lá, né? Peraí, 46. Eu acho que eu passei os 50. Não uso armadura, me todo meu abrigo. Opa, temos alguém com uma CA boa, então. Caralho, meu CA tá achando bom, tá com 37? Meu tá com 46. Eu tinha 31 normal. Ô, louco. Por que eu não uso armadura? Mais 38? Mas ela só que menos por que mais 37? Pô, dos bônus, ela falou que é mais 28. 36, 43. Não, nem isso não. Mais destreza aí. Não, pera, isso pera, não. Pera. Você usa armadura natural do corpo? É 10 mais não sei o quê? Não tem esses 10, é 28. 28. 18 mais destreza, só isso. 28 mais destreza mais constituição. Isso. É isso. Porque esse é baixo. No caso dele. Ah, tá. Então, eu achei que somava. No seu caso, você vai somar mais 18, né? É. Somar, era, tava 10, 10. 4, então soma mais 18. O que você tem atualmente soma 18. Aumenta 7 no caso dele. Tá visão, sabe? O dele aumenta 18. Porque era 10. Não, era natural. É. 10 foi pra 28. Sim. Eu não uso a natural. Só pra mim ter ponto de vida extra. Quanto que sua armadura dava? 18? É 23. Não, a armadura dele era 23, porque ela usava força, que é a armadura pesada. A sua agora é 28. Mais destreza. 29. Tá, e mais destreza. Agora aqui. Eu tô transformado. Então 31. Peraí. Aí agora me pegou, agora vou fazer a forma lupina agora. Eu tô com um problema, eu tô errando muito isso. Faz isso. Mas quanto que a sua armadura é forma lupina? Base, sem somar os bônus. Base. Qual é o seu também? Se eu não puder em mim, eu afeto Hã? 4. Não afeta a coletividade. E quanto isso é o poder em mim? 14. Não, o item não é coletividade. Não, não, o poder sim. Poder. Poder sim. Não, é só ele pegar o valor que tinha, tipo, ver a base e tá com 21. Ah, o valor que tinha anotado ali também. Tudo bem, a gente pode ficar. Tomou de bônus. Você não vai somar o mais engraçado. Não, mas eu vou quebrar isso da fonte. Porque eu não quero ficar com essa bandeira com ela quando ele pegar. É que eu marquei aqui o mais 5 da manhã. Então, a minha armadura era 12 mais destreza, mais o bônus de mais 5 da coisa. Então 17 mais destreza. Agora 28, eu somei mais. Eu quero saber, por exemplo, se eu posso... Eu não somei o mais 5, eu somou o mais 5. Pega um outro cara. Não, eu somo mais 5. Não, tá que soma. Entendeu? Porque você entrou na fonte de Tiamat, não é? E pode entrar, duvido que melhor. Não, mas eu, tipo, é como 21. Eu não uso a armadura, então tipo, é como meu corpo natural, eu entrei na fonte. Ó, pensa só, o seu corpo ficou mais duro. Você quer usar o seu corpo, que deve ser uns 15 de armadura ou 28? Você, amor, você tem que escolher uma, você não pode usar uma armadura básica igual, tipo, cumulativa. Entendeu, Carpa? Pra dar bônus pra tudo. Meu mais 5 também tá indo embora. O mais 5 ele vai ter. É, o mais 5 já não foi embora. Só que ganhou mais, muito mais, então vale a pena. Se ele No fim vale a pena. Que mais? Que mais? Não tinha um baú só pra armadura, tinha? Os anões. Um baú só pra armadura? Tem espaço aí, pô. Os anões só pra armadura. Forma do filme, 52. Eu falei. Eu já chamou demais. O meu é 32. 37. Passei os 50 na forma de novo. Boa. Não, ele não faz o lado lá, é um bagulho que ele não usou pra guardar poder. Ele vai puxar armadura natural. Ele vai puxar ele também. Deixa o poder de lá pra ele. É, continua sendo a mesma coisa. Porque a minha armadura agora é maior que a armadura natural do dragão. Isso, ele troca. Então tá, peraí que agora é o problema do 28 mais 2. Em forma de dragão. Pera. Imagina a cena, um dragão ancião azul com essa roupinha preta. No caso, eu, a Liz, que tinha toda a coletividade. De dragão eu ganhei só 6, boa. Vamos ver que eu posso ajudar a minha coletividade ali. 38. Muito bom. Pronto, a armadura já subiu aqui. Proteção contra a morte então já fez, né? Então todo mundo tem proteção contra a morte. Primeira vez que todo mundo caiu a zero. É, só que ali no caso é o seguinte, né? Proteção contra a morte. Eu não sei como é que vai. É, proteção eu contra... Eu já tinha essa proteção natural. Vaporação. Mas... Proteção contra um golpe. Você vai cair a zero por desintegrar? Fique um. Protege do mesmo jeito. Ah, na verdade não. Se algum feitiço mata instantâneo, você não perde vida, mas perde a magia. O que é melhor. Você cancela a magia. Mas quando você aprova essa magia, o cara te ensinou falando que era celestial, quer te bater? Não interessa. Ok. 15 segundos. Alguém faz algum outro teste com a armadura? Não. Teste com a armadura? É. Eu faço. Tem resistência assim, alguém faz, né? Algum outro teste? Alguma outra coisa? Eu quero ver se minha velocidade mantém. Perfeito. Tem resistência. Ela dá o quê? Além desses bônus mais? É isso que ele tá falando. Você vai fazer algum teste? Não, ele falou já que ele dá resistência a pino de coisa. Eu pego uma arma e faço assim, ver como é que funciona. É. Qual arma? Aquelas ondinhas assim. Qual arma? Qualquer uma. Ah, ela pega de matéria negra também. É que ele não me deu nenhuma de matéria negra. Então peraí, aí. Deixa eu ver se o meu maior protege esse machado aqui. Vou chuchar assim. Vou ficar dentro de leve. Eu quero ver se ela absorve, como é que funciona pra jogar a energia. Porque se ela absorve a energia, vai que ela joga de volta. É, seu Kaka. Se eu tivesse, a gente tivesse tempo, mas se você quiser falar pra gente sobre explicar a armadura, as armas, pra gente não ter que descobrir isso lutando. 10, 9. Você tem que se conectar com a armadura. 7. Ela obedece aos seus pensamentos. Eu quero tentar lançar. Vou pensar assim, ó. Se você quiser testar, ativar a morte súbita. Ativar a morte súbita. Já que você quer testar, Gabriel, eu te dou uma espadada. Com a espada. Ok. Absorve o dano da espada. Mas não reflete nem? Não, não. Se ele não. É porque eu sou conectar e não queria refletir o dano. Eu sou imune a metal, então se você absorver o dano, eu ia ser nada. Usando a armadura. Fez. Caralho. Vocês querem fazer alguma. Liga 2? Conjurei eu já uma velosa em mim. É infinita? Armadura. Algumas armadilhas? Sweet Game, Homem de Ferro? São vocês. Quem tá com a nova? Legal. É, ninguém. Se você pensar, o Jarvis consegue fazer. Caralho. O Jarvis consegue. E elas meio que se regeneram. Tá. Assim. Aí as pedras únicas são as joias do infinito. Né? Haja mão. Caralho. Haja mão, hein? Haja mão, eu sei, o cara que tem um monte de lugarzinho pra pôr elas ali. É isso mesmo. É isso você mesmo? Ok. Que mais que daí que eu vou fazer? Caramba, eu não lembro qual que é. Hã? Como é que é blur em português? Borrar. Borrão. Borrão. Borrão ou borrar, mas é um dos dois. É, um dos dois. Acho legal. Que é borrão. Borrar. Blur depends. Acho que aí fica mais fácil borrar. Borrão é o efeito da magia. Em que direção eles viram? Em que água? É, fica mais difícil de te acertar. Sobre vocês. Não sou garçom. Exatamente. Borrão, acho que fica mais difícil. 15 segundos restantes. Termina. Explica isso. Eu vou usar nublar ali. Ele não deu arma pro pessoal também? Foi isso? Foi que ia dar? O quê? Quando foi pegar uma espada, falou: não, tem coisa melhor pra você. Tem esse arco de. Não, pra ela. Eu sei. Foi, eles ganham a linha? Sobrar duas magias. Não, uma magia. Não pediram, né? Se quiser explicar sobre o arco, eu agradeço. Dispare uma flecha. Nem fui negro, só pra zoar. Bom, sempre seu fazer. Quando você pega um arco e você faz assim, você puxa a flecha, o arco faz isso, ó. 5. Caralho! Olha, uma baleia tem algum lugar que existe uma metralhadora, mas tudo bem. Vai tirar 5 flechas? Tá, eu conceito que o nosso manuseiro vai cada flecha 5? Bom, eu vou fazer uma proteção aqui. Eu começo a tentar manusear o machado, concentrando nele. Você consegue manusear? Não. Eu bancado que tem o efeito dele. Concentrar. Não, concentrar é mais difícil, peraí. Teste de concentração. Certo, eu vou preparar o nosso ser. Aqui vai ser o território da linha de apoio. Eu uso a meu boom, que é o paraíso das correntes. Tudo fica com aspecto metálico e brilhante prateado. Eu vou, Jeff, em frente ao meu. 9 metros. Tudo, 9 metros. Tô, tipo, vai lá, bate, eu vou em frente. Sai correndo, vai lá pro negócio e curta. Volta! E aí eu vou usar aquela magia que você usava logo no início, que emitia uma luz e dava mais cenário pra todo mundo. É um prajado. É proteção. É magia de proteção do cajado. Mas como a gente tem? Você coloca. Tem, é o efeito do item. Tem mais dois de ronde. Eu quero dar. Eu na quero, verdade, eu fiz isso do assim, fora da proteção do Valcara. Ou a gente vai lutar aqui dentro? Dentro do Valcara. Ah, então tá. Fiz aqui mesmo. No centro do mundo. Peraí. O Rodi não deu um colar pra gente dar 2CA? Caguei, eu tô dando 2CA aí com a minha irmã, deu pra todo mundo. Pra todos os NPCs, todos os soldados. Você já não tinha desintegrado esse colar? Eu acho que o seu. Então, mas se o colar tem, isso aqui também tem, né, porra? Não, se não. O Rondizinho faz isso, aqui faz. Mas tem coisa melhor. Então, mais 10. Você já deu mais 28 de CA. Eu sei, mas os bichinhos dos peleguinhos aí não, né, os soldados. Ah, foda-se os peleguinhos. Os peleguinhos pra morrer. Mas tem armaduras também. Não, os seus vão morrer, os meus eu vou tentar manter vivo. Um pouquinho, ó. Eu não tenho os meus, não. Cadê os meus? Eu vou curar os NPCs também, então tome cuidado. Relaxa, Rafa. Deve ter um. Entre os elfos, deve ter um batalhão sim, só de sim. Cura entre os orcs. Não, não vou curar qualquer NPC. Entre só tô os dragões falando não que... tem. Não vou curar qualquer um. É. Machado é extremamente leve. Azul no chão, assim, se passar pé. Tá, tem um efeito. Uma área de cura. Extremamente afiado. Um tempinho. Mano, eu sempre achei da hora, mas falta no D&D. Ele é uma arma mais simples. Sei lá, pra mim. Tá. É, cura em Jeff, tá. Lugar, é sabe? Do como... arremesso e do retorno. Ah, é porque geralmente não tem batalhas. E... É muito difícil. Da explosão. Explosão galáctica! Galáctica. Onda vital! Tem que ser bola de fogo, agora explosão galáctica. Explosão galáctica, ele causa dano de força. Dano força. O meu aqui assim. Quando... Beleza, agora eu tenho uma bola de força. Declarou o olhadinho pro 7. Olhadinho pro Deus da arquearia. Puxa, eu vou toda vez que tá olhando. Aí ele fala assim, ó, eu sou seu Deus. Eu dou aquela quando eu dou pro chão pra 5, eu dou aquela olhadinha assim, pra pôr o 7, só pra zoar, só pra zoar. E a reação dele. Ah, algum de vocês fica na. Ele olha pra você assim, faz assim. Não muda. Pra cima, tá vendo os bichos, né? Caraca, ele foi pau também. Os bichos. Eu falo pelo. E vazio. É aquele. Você não vai ter que descobrir eu na falo batalha. Pelo anel pra. pra esse. Assim. Algum de vocês vai se arriscar na linha de frente? Eu, sempre. E acredito que eu também. Não quero esperar. Eu sei que isso é horrível de falar, mas a gente vê a força do inimigo primeiro. A gente já viu a força deles já. Não, mas agora com Tarrasques. Os elfos, então todos nós seremos ali em frente. A gente não pode bobear. Ok. Conto com vocês e estarei aqui. No centro. Não só você, o resto de Arden. Sim. Mas vocês são meus amigos. Você tá bem, Zé? Dentro de uma. Os aliados irão chegar a pouco. É poeira. Mas aliados irão chegar durante a batalha. Trovões e bombom no céu. E minhas aliadas? Suas aliadas? Eu tinha toda a Arta. Quais? Eu chamei 3 nomes. Tem gelado? Tô procurando o coração gelado. Ok. Coração quente? Tem gelado. Coração. É, tem gelado. Se elas vierem, vai no seu tempo. Boca quente. Duas pessoas procuram você. Tudo bem. Um elfo e um anão. Um elfo e um anão? É. O anão e o rei. Eu tô olhando pro portal. O anão cutuca você. Diga de passagem. Ô menina. Oi. Quando você disser rei gelado, especifica qual. Esse elfo aqui tá se achando, viu? É o Legos? Não sei o nome. Coração de gelo. Coração de gelo. Ah, CG. Você aqui, CG? CG. 150? Você não viu? Muito obrigado por vir. Que bom que você me especificou. Dois coelhos com uma cajadada só, hein? É, sim. Acho que a intenção dele foi essa. A intenção era essa. Mas fico feliz que você tenha vindo. E o outro é o anão, o rei Toros. Bom, quanto mais, melhor. Vocês, pra mim, são reis. Vamos considerar assim. Ah, que fácil. São reis, são gelados. Só porque conseguiu dois coelhos. Bom, então prepare-se, então. Já está pra vir. Demais. Se vocês precisarem. Só ouço chuva lá fora. Se vocês precisarem, podem pegar a armadura, armas que aquele ser ali criou pra gente, pra essa batalha. Elas são bem adaptáveis e transmitem uma confiança muito grande. Depois de pegarem, quero ver como que ele fez isso. Vou roubar a técnica dele. Jeff, quero alterar a magia evidência para eu poder prever um segundo na minha frente. Tá. Boa pra morrer, filho. Ah, devolve pro anterior, que ele é Deus, mano. Mas ó, é a. Mas ainda é Deus menor. Eu não magia evidência, então eu não vejo claramente. Então você me informa mais ou menos. Por ser razão menor, ele precisa do ponteiro. Quer ficar isso. Segundo a partir de agora? Isso. No futuro? Pra sempre ele quer, entendeu? É, até acabar o combate. Ah! É por isso o ponto elétrico. É, senão, porra. É, The Ticker, manda o Arthur. Tem uma magia que faz isso. O Nicolas Cage também tem essa magia. Também. Exato. Mas tem uma magia específica que faz isso. Isso aqui é ele vibou. Puxar na tarde, se não me engano. Ele vibou com o Hiro. Tem um cara que faz isso, o cara consegue no futuro e pra ele não ver os amigos morrendo, eles vão ver alguns segundos à frente sempre. No Naruto também tem uma coisa, o Danzo, né? O Danzo tem uma pegada que ele... Ah, por causa do Sharingan. Sharingan. Ninguém roubou a música? Não acabou a bateria? Não, tava piscando. E aí, foi um bom cara. Tá informando que... Olha, cadê o maluco Rango, velho? Não, não tinha tanto lanche assim pra fazer. É chuva, né, mano? O cara tá com medo, você colocou. Tá aqui me violando, o cara tá se preparando psicologicamente. Tá rezando, né? O cara tá lá me protegendo, assim, né? Pegaram um monte de lanches. Ele prefere o seguinte, deixa o exército combatendo. O Celestial, a gente, os deuses com o lado do vazio e a gente combate sem ele. Os deuses apanham pro lado do vazio. Né? E você acha que você não? Ah. Bonito, cara. Legal. Mas exatamente. Não tem efeito, mano. Uma explosão. Cuidado, se prepare. Todos mortos. Hã? Uma mão toca no seu. Vai ficar um pouco paralisado agora. Uma explosão no Brasil. Bom, mas eu gritei, cuidado, se prepare. A gente se prepara. Quem que é? Você está com o seu corpo? Sim. Bom, estamos nos preparando. Tem uma coisa para você. Não sei se você vai aguentar o poder. Vê sua mão. Segure. Eu transfiro o poder de uma estrela pra ela. Caralho. Ah. Você sabe o que tem aqui? Sim, poder de uma estrela. 1 milhão de vezes mais o poder que eu usei naquela caverna. Não. Sim, e eu tava usando. Eu tô segurando 2 vezes mais. Agora uma, né? Eu tô te passando uma. Se você não aguentar, não tem problema. Eu te ajudo. Parece que você aprendeu bem. Sim, não só eu, mas eu te ajudo. Estou orgulhoso. Jeff, isso foi enquanto, depois ou antes? A minha previsão. Isso foi enquanto eu tava terminando a previsão. Não. Depois. Gente, eu só vi ela. Você viu? Ah, isso é verdade. Só vi ela. Mas explosão todos mortos. Ah, é, eu acho que ela tá ali. E não aconteceu. Então. Não. Teve... É que eu queria saber se essa interação que ela fez foi enquanto eu tava nesse. Enquanto você tá vendo. Quanto você tá vendo? Cuidado, prepare-se. Ou controle seus poderes. Boa. Boa. Quem que era a terceira pessoa? Fernanda. É a outra pessoa que toca no seu nome. Ah, você viu? Sim. Me ouviu? Que bom que tem nada do show você viu. Hoje eu tava no seu nome. Sim. Como é que é isso? Com certeza. A propósito, essa aqui é minha mãe. Mãe, essa aqui é minha mãe. Foi ela que cuidou de mim. Uma olha pra outra assim, sorrindo assim na cabeça. E ela só pela rivalidade. Tipo, bom, vocês estão preparados? Vamos precisar de tudo. Olha pra cima, tá todo mundo olhando. Gabriel, estou olhando os portais. Estou esperando o que tá vindo, vai vir alguma coisa. Aí não vem nada. Os portais que vêm de cima. Aí fica tipo, a Valkyrie entregou o cara de idiota, assim, não vem nada. Então, a gente assim. Os sete olhando. Primeiro que apareceu aquela nuvem. Jeff, me escondi. Começou a El. Escondeu onde? Tem a vista. Ele tá entre... Porque escondido tá o quê? Tem alguma coisa boa quando tá ataque escondido, não tem? Tem vontade. Aí tá os guerreiros assim. Mas só quando é ladinho, não sei se é ladinho. Da élfica aqui. Tá rachando as barangas. Não, o ladinho tá... Ele escura atrás da pasta do tarrasco. De élfica, mas o cara pode dar vontade, né? Até o cheiro igual. É? Você não consegue ver o nome da... Esperando. Mentira, eu fiz isso com o exército do Miguel. Só que eu não exército. Você tá com seu poder eu tô esperando, esperando um segundo. Sim. Então, apresento você, o criador da habilidade, minha mãe. Ela, opa, chegou. Ela que me ensinou. Verdade, eu acho que chegou. Você tá alto. Eu também. Sua menina mas é um pouquinho. Mas espera que a coisa não vai ficar acompanhando. Ah, mas vem. E esse modelo é muito bom. Tá bom, então vamos usá-lo hoje. Porque a gente tá. Vai precisar. Talvez assim. Certo. Talvez não só uma vez. Suga a estrela dele inteira. Bem, galera. Aqui geralmente tem notificação. Se precisar de mais, eu consigo. Confia em mim. Não sei onde é que ele enfia essa porra. Cara, amor, você não quer dar uma olhadinha lá se o candango chegou? Tô tentando ver pelo aplicativo aqui, mas tá demorando um pouquinho. Vou ver o que também. É. Acho que ainda não. Está indo até aqui. Está indo? Já saiu pra entrega. Aqui é 10 minutos. É. Não é rastreado, né? Não. Para agora, rastreado. Hã? Agora, para rastreado. Ah, eu nunca vi rastreado até hoje. Viu? Eu vi o giro reto, é muito legal. Sério? O meu nunca, nunca pedi em lugar que é. É, foi mais ou menos um quarteirão de distância. Eu acho que ainda foi pra baixo. Achou um chocolate aqui, mano. Só o barulho da moto ali parando. Acho que eu já comecei a começar aqui. Vou querer ver. Errado, é porque o futuro ele é variável, então ele vê as probabilidades do futuro. Eu ainda posso ataque de ordem com isso? Acho que pode. É, cada ataque é um ataque, mas cada ataque é um ataque, exato, só vai ser. Caralho. Às vezes a gente salva, a gente morre. Agora eu faço muito ataque. Agora eu faço muito ataque por turno. Eu faço dia 8, agora eu faço 40 ataques por turno. Ou tudo junto, a gente salva e morre. A gente tá maior ou menor? Estão meio teoricamente maior número, né? Nossa, ele veio? Ah, perguntou se a gente tá maior número. Nossa, ele pode estar em menor, já que ele aguenta mais pancar. A gente tá em menor número, com certeza. Em maior número, com certeza. Só que assim, imagina você lutando contra um enxame de formigas. Formigueiro, tem o quê? 2.000 formigas, você vai lá. Mas e se você tiver alergia? Assim? Às vezes não tem alergia, gente. Algumas formigas. Nossa, que estranho. Nossa, sabe quando tem formigueiro? Ah, formigões. Você tem um formigueiro? É isso que a gente tinha pensado. Tá, vai todo mundo mijar agora então? Pausa pro xixi, porque agora vai ser importante a descrição. Quer a explosão agora? Agora é a explosão. É a explosão galáctica? A explosão galáctica. É lindo de ver, mas não é lindo. É lindo de se ver, mas não é lindo, não é lindo de estar lindo nela. Você já viu a Tizar explodindo? Puta que moleque. O poder é insano, é cara. Fogos de artifício são lindos, mas eles podem te marcar. Da hora a animaçãozinha que fizeram, você viu? Já vi tanta gente sem braço. E a primeira coisa que eu fiz foi bom. Como a animação que fizeram. Como foi a explosão da animação desenho. A Tizar já é forte. Nossa, a Tizar é um absurdo. Absurdo. E a gente... É, mas é bom. Esperamos ele tudo mesmo. Bichinho é forte. Parece para conhecer a tataravó das bombas agora. Desde a bomba do Gerard pode ser um mundo. Assim que o pessoal é vai lá, é porque eles querem as telas. Por favor, limpem o tabuleiro aí pra mim, pra poder desenhar o tabuleiro de combate. Mais alguém vai no banheiro? Não vou, banheiro. Vamos fazer a introduçãozinha. Do monstrinho. E provavelmente a gente vai jantar em seguida, então. Tá bom, e no final pode tocar aquela música Rosa de Hiroshima do. Nem Mato Grosso? Nem Mato Grosso. Pra isso, vai tocar? Vira, vira, vira, vira, ó. Destacar dois pelotões dos mais fortes ali. E eu vou pôr um pelotão protegendo Lena e um pelotão protegendo o Theo. Não, eu não tinha nem tá aqui, gente. Protegendo o Theo? O Theo. Porque teoricamente, enquanto a esperança viver, a gente tem chance. Ah, ok. Fala aí de Pandora. Exato. Operação Rafa Fia, eu vou escrever. A chegada triunfante. Não chegou nada. Chegou sim. Não, não. Chegou o quê? Nada. E vazio. E assim? Chegou nada e vazio. Bom, não tinha, agora tem gente quase vazio aqui no local. É. Tá, Botão. Cara, vocês estão bem dentro? Você só recebe um sentimento delas. Deixa eu absorver a alma delas. Sim. Mas a alma delas está muito, assim, distorcida por conta do que o Garlet fez quando absorveu as duas. Está muito distorcida. Então só conseguem passar para você o sentimento. Bom, não chegou não. E aí o solo, ele começa, o solo ele começa a tremer. Tá, vamos lá, prestando atenção, olhando. E aí o solo ele começa a tremer, ligeiramente. E aí vocês começam a ver pequenas pedras flutuando, grãos de areia flutuando ao redor de vocês. E todo mundo focado lá no alto. Agora começou a focar embaixo, vou focar embaixo, tem uma coisa errada aqui. Até aqui. O Leonardo e o Brasil podem vir por baixo, né? Atravessar a arte onde fora a fora. E vocês... Eu quero tentar usar meu raciocínio pra ver se a hora que ele jogou aquele bagulho lá, no negócio gelado lá, se foi a mesma... A mesma coisa que aconteceu. Ele jogou a explosão lá no, na vila da raposa. Assim, o chão começou a subir, como se tivesse uma explosão iminente pra acontecer. É a mesma coisa. Não. Não vai levar surpresa. Não. É. Não é isso. Eu viro assim, mas vocês já viram uma coisa parecida. Quando o nada e o vazio tentaram desfazer a gravidade. E os deuses conseguiram impedir. É similar. Começa a tremer, as coisas mais leves começam a flutuar, flutuar. De repente vocês se sentem como se vocês não fossem flutuar também. Então, eu tô voando. Eu penso que eu sou na armadura e falo, não, eu sou estável. Eu sou mais pesado. Ok, vocês conseguem se colar ao solo. E aí então, vem aquela imagem na sua mente de novo. Explosão. Todos morrendo. O que vocês fazem? Algo vindo por baixo. Vamos impedir que levantem nossos exércitos. Não, Graciano, de onde está vindo essa corrente que você tem, meu amor? Ele tirou. De que lado está vindo a corrente que você tem? Você tem uma ligação que o meu amor não conseguiu fazer. Como assim? Da onde está vindo? Como, da onde está puxando? Quando você vai olhar, BUM! Aquela explosão gigantesca se forma. Tira o tabuleiro. Pronto, não tem mais nada. Pode tirar fora. Morreu com nossas Uma explosão gigantesca se forma. Vocês esperavam que algo viesse do alto, mas na verdade esse algo vem de baixo, rasgando o Arton, destruindo o seu núcleo ferroso derretido que mantinha a gravidade do planeta intacta. Arton é rachada. Aquela explosão, aquele brilho se forma. Vocês conseguem sobreviver, porque os deuses conseguem irradiar o poder deles para proteger todos vocês. Porém, os deuses ficam combalidos ao conjurarem esse poder sobre Arton. E aí, quando vocês despertam daquele torpor, daquela onda de choque, daquele susto, vocês estão flutuando em pedaços daquilo que outrora foi Arton. O planeta se desfez. Gastar a minha magia lá que a gente pode mobilizar. Vocês vão precisar usar a magia. Não. As armaduras protegem vocês. Mas e os outros candangos nossos? Os deuses estão cuidando disso. Tá bom. Chega que os outros estão se contando. Os deuses estão usando o poder deles para criar pequenos bolsões de atmosfera em cada um desses asteroides que formam. Isso, tá bem? Ele pescou forte. Marcelo, nossa, meu Deus. Você abaixou demais, acho. Não, é o silêncio do espaço. Ah, eles criam pequenos bolsões de atmosfera nesses asteroides que formam um verdadeiro mar de asteroides, um cinturão de asteroides, no que antigamente era o planeta de Arton, o mundo de Arton. Agora a Arton não é mais um mundo de problemas. Agora é um mundo em caos. Agora não é um mundo, né? Só sobrou a milícia. Ô, oh, cadê a milícia? Quem que é o forjador de estrelas? Só um mundo, facinho. Forja estrela, não um mundo. Flutuando no meio daquela imensidão de rocha e poeira estelar, vocês veem a aproximação do inimigo. Vocês veem aqueles seres gigantescos que vocês contam centenas, talvez... dezenas, talvez centenas deles se aproximando e cercando vocês. Centena é bicho. Quem tem aqueles talentos lá que vocês conseguem, ó, é observante, king mind. Uma rápida batida. Você é alérgica? Uma rápida batida de olho, vocês olham assim e vocês percebem que vocês estão cercados por cerca de 300 daqueles seres que vocês chamam de celestiais. Você mata 299 e a gente mata um. Liderando essa horda, vocês veem um que é muito maior que todos eles. Vou matar esse. Ele deve ter praticamente o triplo do tamanho. Ele é realmente gigantesco. O Megazord. E ele vai justamente na direção do Theo. Ou seja, na direção de vocês. Flutuando. Sentada no topo da cabeça daquela criatura, com as pernas cruzadas, vocês veem uma criatura que vocês conhecem como familiar. Toda distorcida, como se metade do corpo tivesse sido recortado, emendado com matéria escura, vocês veem o que outrora foi assim. Vocês quase não reconhecem o corpo dela. Eu tenho uma imagem disso para mostrar no desenho da Chica, mas eu não vou conseguir puxar agora, depois eu mostro pra vocês. A batalha começa. Aqueles celestiais gigantes começam a ser confrontados pelos exércitos que vocês caminham. Pra sorte de vocês, os exércitos estão muito bem equipados. O Gaka, moleque! O Gaka, moleque! Muito bem equipados e começam a combater e a resistir contra o inimigo. Apenas um único celestial vai na direção de vocês. Puxa, o líder de todos eles. O Gotmog dos Celestiais vai na direção de vocês. Com seu punho em riste, preparando já um ataque. Em cima da cabeça dele, se ele olha pra vocês. E aí vocês têm a impressão de que ela percebe a presença de vocês, reconhece vocês, ou algo similar. Porque conforme se aproxima num ponto em que, na distância da visão, vocês conseguem reconhecer um ao outro... e até mesmo distinguir detalhes da feição dela, vocês percebem que ela que estava sentada em uma espécie de posição de flor de lótus em cima da cabeça da criatura, ela salta com as garras prepara. Eita, porra! A cauda agitando no ar. O bicho tá vivo. E se prepara pra atacar. E aí ela salta. Para desferir o ataque mortal dela. Eu não tenho espaço pra ter assim, deixa eu ver na frente. Você queria dar só o bicho moldar até agora, agora você tá de minha? Que? Vai pra frente, eu não sei se nós ficamos primeiro, vocês conhecem, filho? Eu não vi ninguém. Você vai entoiar. Exato, por isso que eu tô dando passos pra trás, porque eu sou uma pessoa inteligente. Então, passou por vocês. Ela vai vir aqui. O quê? Se afasta. Ela tá vindo já. Foi você quem chamou o hotel. Ela salta da cabeça da criatura. E aí vocês veem na mão dela uma esfera negra crescendo. Caraca. Crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, crescendo. Vai ficando quase do tamanho de um planeta. Ela aponta o dedo e dispara essa esfera de obliteração. Pra cima dos inimigos. Eu vou conterar. Eu vou conterar. Não é uma magia, sinto muito. Ela dispara. Aquela esfera lá vai com uma velocidade que vocês calculam que deve ser uma velocidade superior à velocidade da luz. Porque vocês não conseguem acompanhar o deslocamento daquilo. Atinge o alvo e explode. Mas ultrapassar a barreira. Quem é o alvo? Então, qual que é o alvo? É. O alvo? Os exércitos da Lisbeth e agora da Kalina. Os caras estão seguindo seus exércitos aí, hein? É o Slayer, né? Ela foca o ataque dela com tudo nos devoradores de mente. Não sobra um deles vivo sequer. Quem que é o cérebro agora? Quando aquilo atinge a rocha onde eles estão, vocês veem um cogumelo negro se formando. Seguido de uma explosão e um anel de energia negra que devasta aquela rocha e todas as criaturas que estavam ali em cima. 10? 10? O que vocês fazem? É iniciativa, né? Ok! E nós falamos, jogamos iniciativas e iniciativa. Depois. Mas ainda temos outra arma. Ih, essa armadura não dá iniciativa não, Jeff? Tá querendo mais. É, 20 natural. 36. Deixei o dado escapar e demorou 20. 37. Tem que jogar por um. Deixei o dado escapar, 20, né? Só que tipo, não foi eu jogando, só escapou, então. Deu 20. Caralho. Boa. 15. Tá bom, vai. Meu foi 15. Meu deu off 30. Off 30. 19 e 20. Lure 15. Nossa, baixo. 26. Eu tô na forma humana, né? Não tô mal. Nossa, o Celerim também. Tá acordado aí, pessoal? 37. Tá acordado aí, mano? Acorda, rapaz. Um... Por isso que foi baixo, porque ele tá dormindo. Doce, nossa. Mas eu tiro 12 no dado. Antes do combate. Não tem jeito, viu que ela tá com o mini freio? Kaline é o nome dela? Mas eu acho que a Kaline conseguiria reverter a situação, porque ela conseguiu mudar a mente do devorador de mentes, né? Ela conseguiria que ela conseguiria mudar a mente da Siri também? Teria, teria que ser a espada de Linhu, mas não sei se funcionaria. Prole do vazio e Siri. Tem quatro ataques por turno, né? Duas da vida pra outra. Igual. Tá, prole do vazio deu 24. Qual que é o prole do vazio? O verde? Não sei. Celestial. Não, os dados. É o verde. Tá, Ciane, seja menor. A Ciane vai vir por último. Menos que 12. Não, deu igual o Celestial. Vocês querem atacar a federação já ou assim? Não? É? Se ele? Será que comanda, né? Aparentemente. Ela tá mais perto da gente. Eu gosto do preto desse. Esse aqui tinha me dado um valor legal. Eu notei uma coisa nova no meu vídeo. Ela vê as coisas ao contrário. Eu acho que não. Acho que não precisa. coisa, né? Vamos rolar. Deixa eu. Final. Eu vou precisar. Ação do 6. Peraí, eu vou também. Seis. Final do 6? É. Ok. Ah, tem mais 20 iniciativas. Você quer adicionar o D6? Pô, é melhor que. Aí, ó. É melhor que 50 iniciativas. Quanto que eu tenho? Eu acho que tem que ser 13 no dado. 34. Qual é o primeiro? Depois do Grial. Tem que foi demais. Cadê aquele bardo? Digamos, cadê o bardo? Ah, que com que certeza ele... ela tem. É, só tem encantamento. É, não só. É, com certeza. Vou dar sugestão dela, né? Não é verdade. Tá com o É, a múmia. Vou dar. Caralho. Tá legal, Kaline, você é a primeira. Eu? É. Ok. Eu vou. Passar minha vez. Vou te esconder. Vamos buscar ajuda. Ah, Elenore deu certo, né? Demorou, mas chegou. É. Pô, nem pra acabar eu com essa meio que fazer a nossa frente assim, um campo de magia. Hã? Ok. Ok. Certo. E qual longe tá... Ou a Ciel ou o Celestial? O Celestial, ele tá ao alcance do braço dele de vocês, ou seja, distante pra caralho de vocês. Detonados Mind Flayer lá atrás, longe também. Flanqueando vocês, os dois. Eu só me movi. Mas tá certo, perto da gente só tá os... Nada. Tem nada. É, eu só quero tem, fazer. Tem ninguém perto ainda. De um jeito que, tipo, proteja a gente o campo de magia. Não, não que nós pegue o campo de magia. Mas eu quero que fique na frente pra não chegar, por exemplo, uma história de interação na nossa cara. Ok, um lado você consegue proteger. Tá. Eu faço que tá voltada pra ser ele, por exemplo. Aham. Uhum. Certo. Beleza. Griel. Okay. Você tem mais ações? Não tem ninguém perto, não tem mais ações não. Vou atacar se ele começar a ser amanhã. Vou ficar distante de todo mundo pra não ter ataque em área. Só vou ficar 9 metros ali da... 18 metros dela. E o resto? Não sei se é seguro, mas você pode me esperar. Por quê? Eu posso mudar seu ataque. Qual que é o seu ataque? É porque eu vou perder 2 D20 nisso. É, porque esse daí joga vantagem se o inimigo não atacou ainda. É, eu ia somar. Vou atacar ela. Ok. Eu tô atacando 5 vezes. Vou atacar. Vou atacar ela. Ai. Só tô pegando ele aqui. Se ele. Eu até te daria. Ok, Jeff, vai lá. Mas depois que você destruiu o inimigo. Crítico natural, 20. Pelo 20 natural. Mas cadê a cartinha de crítico aí? Você não vai pegar uma? Não, nossa, é verdade, também tinha que pegar uma cartinha de crítico. Tá bom, essa aqui é a primeira. Primeira crítica, Jeff. Ok. Escolheu o negócio inteiro. Segundo, eu tirei 40. Acertou. Eu acho que não vai ser útil, né? Yeah. Acho que eles devem ser imune a medo. Prossiga, prossiga. Só, vai ter que tentar. Mas tem que rapaz. Eu causo medo dos meus inimigos. Quer usar? Você não pode usar antes de mim porque ela usa uma ação, né? Mas você pode. Qualquer dois ataques nela, ela tá próxima do. No chão? Não. Então, mais dois ataques nela. Do bonus action. Do bom. Você pode pegar? What? 18 é crítico no natural, Jeff. Então, dois críticos, dois normal. Quanto dá o 18 do ataque total? 18. Mais 24. 38. 42. Então, um crítico com 40 ou 42. Eu tinha tirado um 14 dado, mais 24, 38. O rei me dá uma ação, certo? Uhum. Então tem mais dois ataques. Agora foi baixo já. 32. Tirou 34. Tirou 34. 18. Outro crítico não natural. E Jeff, posso usar a consideração? Não consigo, tem. Pode, peraí. Não, a gente não esperou ainda. Ah, então não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não eu usei flecha negra e usei o arco. As flechas vão na direção dela. Com tudo. Né? As flechas, elas cortam o ar, o vácuo, da velocidade do som. Na hora que você dispara no bolsão de atmosfera onde você tá, quando você dispara, você escuta o da barreira do som sendo rompida. Caralho. Conforme você dispara suas flechas. Elas vão com tudo na direção da ceia. Ela tá caçando os restos, os caquinhos e devoradores de mente ali, retalhando eles com as próprias garras, e ela vira na sua direção, tá? E ela faz assim com a mão. Tá? Surge um disco enegrecido diante dela, suas flechas entram, surge um disco enegrecido diante de você e ela se volta contra você. Sério? Sério. Ah, a gente virou. Isso eu não consigo perceber isso na primeira flecha? Tu jogava 26 pra perceber isso? Sim. Caralho. Como é que não, é? Não, pai, faltaram estranho aqui agora? Faltaram de dois. É, bem isso, né? É. Toma dano. Toma o seu próprio dano. Você toma metade. Toma dano. Toma dano. Toma dano. Toma dano. Toma dano. Toma dano. Toma dano. Toma dano. Toma dano. Tá rindo aí, ó. Isso é cuzão. Maluco. Eu tô rindo porque eu tô fudido. Move terra aí. Move terra aí. Eu movo um planeta. Não, tô fudido, eu tô com um de vida. Não, não, não. Você caiu ou não? Caiu. Não, ele tá com um de vida. Não, eu caí e voltei com um. Ah, você caiu e voltou com um? Por causa do proteção contra a morte que o Théo fez. É, ativou então, tá? Ok. Mano! Sarajada, pum! Ok, passo. Então, mano, não ataque assim, ataque celestiais. Você é envolto por uma aura prateada com luzentos protegendo seu corpo, Léo, depois que isso acontece. Então, ataque à distância é inútil. Rafa, oi. Vez da Ciena. Não, pera, e se eu tomaria um dano que me mataria? Cancelar a magia. Você não, tá não. Dano que... É só uma magia. Não, pera, pera. Gente, não, não, pera, eu morri, eu acho que morri. Se for por dano mesmo. Não, acho que eu morri. Acho que é só contra a morte. Não, mas eu acho que eu morri. Não, não. Se for contra a morte, você não morre. Morri. Você não morre, mano. Você não morre. A partir do momento que zero, você fica um. Então tá, zerou. Ai! O que aconteceu? Morreu. Ó, você morreu assim, no terceiro? Eu vou, acho que morri no primeiro. Não tem como morrer. Metade do dano, você morreu. Ó, 58 vezes 5, porque cada ataque é 5 ataques. Isso. Eu já morro no... Isso, meu, metade do dano sei, dá 145, minha vida é 239. No segundo ataque eu caio. Ah, você reduz. Aí você vai pra onde? Eu vou pra um, aí eu tomo 4 ataques. Um caiu pra 0, 3 eu morro. Mas esses 3 são juntos. Não são, gente, são ataques separados. Ataques separados. Conta como ataque separado. Você dividiu no meio porque você ignora. É não... resistência, mano. Então, você tá. Tem por causa da armadura. Beleza. Meu, eu tô com de vida, eu recebi... 58. Pera, mas tem que ser... Filhão, o dano total, você reduziu a metade do dano total? Não pera é um aí, ataque aí, só, aí, são aí, vários aí, ataques. Pera aí. Assim que você. Não, reduz todos os ataques à metade. Perdeu a produção. Você perdeu a produção contra a morte no segundo ataque, não é? Deixa eu te explicar. Você perdeu a produção isso. Contra a morte no segundo ataque. É. Aí ativou o Warring Body. Eu tomo o seu dano. Então você vai morrer aqui? Não. Se acabou a coisa. Porque é fazer isso. Quê? Ele vai voltar tudo pra ela. Você não conseguiu voltar um ataque. Sim, seis ataques. Bom, cada ataque, só de bônus, é 290. Sem contar o dado, mas dado é pouco. 290, cada ataque. Então metade disso, cada ataque deu 155 críticos. Yeah. Eu acertei 3 críticos. Então 145. É justo minha memória aí. Só de crítico, metade pode ser 35. 2 críticos eu caio. Eu morri. Morri, gente. Realmente. Ah, ok. Tá certo. Tá foda, então, menos um. Branqueou total, cara. Eu percebi. Jeff, usa o poder total. Mostra o apelão um pouquinho. Morreu ou não morreu? Morri. Então, eu posso ajudar ele, mas eu teria que... Tem que agir agora. Não sei se morreu. Eu devolvi você mais perto. Ó, muda o sardinho do 7. Mas você é através do acessório. Vamos lá, de novo. Eu explico. Eu tô destruindo o negócio. Eu tomei 6 ataques. No segundo, eu caio a 0. Você muda o sardinho do 7 e vai depois dele. Pronto, você age. Mas na hora que você caiu, você caiu e as flechas passam reto. Não sei, eu acho que não. Ah, sei lá. É sim, eu acho que ela controla as flechas. Tem gravidade no asteroide? Eu não sabia, nunca vi nenhum. Não. Tem um corpo massivo. A gravidade não depende do núcleo ferroso. O que depende é a atmosfera, né, na verdade. É massa. Jeff, é massa. Jeff. É o giro. Ó, é massa, com massa. Algumas ferramentas eu previ isso e mudei a ordem de iniciativa. Não ataque, Griel. Deixa eu fazer primeiro. Não, Rafa, já foi. Não, o ataque desse não muda, filho. É da sua mude iniciativa. Mude sua ordem de iniciativa para a posição que desejar. Mas agora eu previ futuro. Isso foi um segundo, eu agi agora. Olha, faz sentido. Se vocês aceitarem, eu acho plausível. Faz sentido, já que o poder dele era pra prever esse tipo de coisa. Você tá vendo isso que vai acontecer com o Grial na hora que ele disparar as flechas. Ou ele não ataca, ou ele ataca e você ainda consegue tirar ele dos ataques. Você puxa ele do dedo onde vai ver os ataques. De alguns ataques. Mais ou menos assim. É que a gente entra num paradoxo meio complicado. Porque ele só conseguiu agir antes que eu, porque ele viu o futuro e tinha a carta pra ele trocar ação. Só que ele só teve a carta de trocação porque eu ataquei e ganhei. Você não consegue. O Ariel ataca. É. O que pode fazer é o Rafa desviar ele dos ataques. É, usa a reação. O que você pode fazer é usar o que você não tinha usado nele, que é esse bug. O tempo é relativo. Esse negócio do corpo é puxar o dano pro você. Não, puxar você, acho que é. Ou tirar ele de tomar o restante do dano que ele iria tomar pra cair. Você não pode intervir na frente dele. Então, mas aí tá. Ele puxar eu. Ó, você deu, sei lá, uns dois ataques. Ele não previu o seu ataque. Sim. Ele previu as flechas voltando. Não. E aí o ataque já foi, ele reage a isso. Mas ele puxando, ele vai fazer o quê? Você não consegue tirar alguém que sempre no ataque puxando. Não vivo. Não aumenta a CA, só tira você batendo mais. Não, não. Ele tira o seu do local alvo que tá vindo voltando dano. Tipo, posicionou o disco pra botar onde você tá. Todo tirou de você de onde você tá. Pera aí, gente. Regra mecânica, você atacaria com desvantagem. Entrar na frente dele? Eu consigo entrar na frente dele? Ele não atacaria com desvantagem. Consegue entrar na frente dele. Você se atacaria com desvantagem. E aí teria que jogar uma tudo, então. Não. É, você empolga mais um dado e pega o menor. Então, Jeff, faça o seguinte. Chega minha vez de bingo aí. Eu sou depois do Griel agora, na iniciativa. E assim que eu vi que a flecha que ele acertou, que eu vi ele. Lá, tipo, ok. Né? Aí assim que eu vi que ela fez aquilo lá, eu já vou em direção dele e entro na frente dele com a reação. Você vai morrer, não. Não. Tá bom. E você ainda tem proteção contra a morte, eu não levou nem ainda. Tá. O que você vai fazer pra sobreviver então? É, como você vai sobreviver? Aí fala pra ele, eu sou Deus. Como eu vi que era um poder lá acima, eu, tipo. Bota tudo pra ser ele. Rafa, de novo, são seis ataques, você botar um, você toma assim. São seis ataques. Ah, tá. Mas mesmo assim, como são tá. Eu acho muito estranho. Eu uso a redoma que eu tenho, que eu achava que era meio inútil, mas não pode ser atingido por nada que seja projeto. A redoma que você me deu faz tempo que faz um dizer que era meio inútil. Pera, caralho, pera. Eu tenho reação. Eu tenho reação, vem. Então eu fiz uma parede de vento. Calma, deixa eu ver. Básico! Usou isso tanto? É que, teoricamente, não sei se vai reagir que é para uma flecha que tá. Que guarda a velocidade do som, né? Exato, né? Eu acho que peguei você! Só por isso aqui, ó! Eu consigo bloquear qualquer ataque que seja projétil. É até melhor, você cria o escudo com a armadura, mano. A luz é parcialmente sólida e bloqueia todos os tipos de ataques físicos à distância. Projétil, jato de fogo, relâmpago, etc. Só que a gente não pode atacar. A pessoa pode desativar. Ok. Vitor, como faz o chute? Eu tinha um ataque, né? Eu previ e apareço lá. Grão! Ok. Ele monta o flash. Nossa, mas foi muito bom. Nenhum ataque à distância deve funcionar. Você quase não sabe. Depois disso. Ok, gente. Mesmo assim, é. Acredito que você vai entrar com luta corpo a corpo, tirando avatar. Eu acredito que você vai apanhar pra caralho. Vai lá. Você também vai apanhar pra caralho. Pirulis. Olha onde eu tô, você não tá com medo? Vamos lá, efeito Freeza. Vamos de levinho. Efeito Freeza, ficar brincando. Vamos se transformar e explodir na minha QZ. Mas é uma barreira só corpo a corpo que pode funcionar contra a gente. quiser, pode ficar aqui. Não tem problema. A mão do Celestial alcança você. Não, bloqueia qualquer ataque, Rafa? Qualquer tipo de projeto à distância. Ataque à distância. Ataque à distância. Corpo a corpo, não. Mas não impede se ele de entrar na área onde vocês estão. Não. A não ser que você considere um projétil, aí sim. Não. Se ela se joga. Se ela vier muito rápido, é um projétil. Se o Celestial pegar e tacar, é. Ela faz isso. Não, mas é assim, ó. Se for muito rápido, é um projétil, então não pode. Aí barra. Ó, olha a cena. Fez assim, desviou os projéteis pro Griel, né? Aí olha pra vocês, ela dá uma torcida no pescoço, tá segurando um corpo de um devorador de Mids ainda. Ela usou a resistência lendária, né? Não. Como ela só não tinha deixado o combo dela ainda? Ela não tá surpresa. Só não tem reação porque tá surpresa. Mas eu não. Na rodada surpresa você não tem ação, não tem reação. Eu não duvido que ela tenha uma reação por ti. A reação é que você ganha antes do seu turno, então. No primeiro turno. Sim, você pode usar antes do seu turno. Tanto é que o Mori de vez em quando usa pra entrar em fúria quando é atacado. Por exemplo, usei minha reação e uma mudança temporal com a cartinha pra eu agir primeiro, que você mais não foi primeiro. Até que isso aí já pode falar minha reação, né? Eu vou perder a reação. Vai adiantar minha fúria. Ah, vai adiantar já? É lógico. E daí eu uso ação bônus pra ficar. Ela tá segurando um pedaço de uma carcaça de um devorador de mente pela cabeça. Ele esmaga assim, explode o cérebro dele. E ela olha na direção de vocês, faz assim com as mãos. Né, e desaparece e aparece na frente de vocês. Ah, pera, ela tem que esperar a mesma força. Depende, ela passa pelo campo de magia. Com isso, ela vai fazer. Se for. Faz um teste de resistência de força. Aumenta a cena. Hã? Teste de resistência de força. Resistência de força pra quê? Pra entrar na redonda. Tem. É uma luz sólida. Mas peraí, pra atravessar, ela tá desaparecendo aqui, tipo assim. Teleporte. É redonda, você atravessa via buraco de minhoca. Atravessa, tá ligado? Ela tá sumindo aqui, aparecendo aqui atrás, já. Não tá pra você. Tentaram atacar de corpo a corpo, invadindo a redonda. Para penetrá-la, devem superar o teste de resistência. Então, ela não penetrou, ela só apareceu lá dentro. Fala alguma coisa de teleporte? Pra quebrar isso. É, pra falar, atravessar. É, geralmente por teleporte, é teste de carisma. É teleporte. Ela tá dando... boa. Vamos trocar por um teste de carisma. Tem um final aqui, peraí. Imagina os que dizem... Atingir alvos atravessando a redoma, tem sua jogada de ataque. A runa de gordo se tá tocando. Com desvantagem e concede vantagem nos testes de resistência aos seus alvos. Então a gente vai ter uma coisa. Tem desvantagem e a gente não, tem desvantagem. Vou seguir a sugestão do Silene. Vou fazer um teste de resistência de carisma. Só os idiotas vão. Já foi pintar mais tempo. Pegador. Tá. Você é a meia hora já pintar. Tô falando desvantagem. Bom, o treinador tá com desvantagem. O teste, a resistência? Olha lá, chegou longe. Com desvantagem? É, e você pode usar a força mesmo. Faz o teste pra ver um pequeno. 33. Tem essa cláusula que eu não tinha visto. Se visa atravessar a redoma, faz com desvantagem e a gente tem vantagem. Oh, o Yuzu não sentiu. Eu nunca usei essa redoma também. Bastante. Eu também tô tirando pra casa faz tempo que eu tô chegando. Mas tá o horário certo de entrega, sabe? Mano, eu foi assim, do riozinho. Mano, olha isso aqui, ó. Notícia: corre com o transbordo e alaga via expressa. O que o jornal comentou? Urgente, o local foi interditado. Caramba, puta, quem vai passar a transbordo? Para evitar acidente. Caralho, que ideia de gênio, né? Porra, interditado tá alagado. Corre lá no jet ski, lá. É umas notícias boas. Pegou barquinha, com as canoinhas. A remo. Nossa, que fazer um tourzinho pela expressa remo. Não, o pior é que tem muita gente na estrada que não tem noção da notícia. E vai tentar passar por ali. Você chegou, você viu que tá alagado, você vai entrar. Cara, tem um caminhão. Mas tem uns loucos que tem. Olha aí, cara. Nossa. Os celestiais. Por que será que demorou, né? Os celestiais. Se ela fez alguma magia visando nos atingir, ela faz esse teste de força. Senão, se foi só um tipo um teletransporte, porque não é isso, né? Passa lá, passa lá. Vamos 3 minutos. Deu 33. Não é, mano, é que ele botou 5 mil hoje, então demorou. Passou. Tô dentro. Tô atacando. Ela tá com desvantagem? Quem vai atacar? Tá dentro, então não tem desvantagem. Quem vai atacar? Legal. É só quando você tá. Vai atacar você e o Théo. Desvantagem. Teste de carisma. O meu também é desvantagem. Desvantagem? Não, ela tem que ter 15 de carisma. É, ela tem carisma? Tem, né? Tem. Fudeu, Rafa. Você tá mudando aí. É bruxo, né? Tá, tô atacando o Griel com desvantagem. Sim. Meu carisma não era item. Eu tinha tirado todos os itens e upado. Vamos lá. Tá difícil, vamos lá. Tudo duplo. Ah, tá me zoando. 1 e 2. Tá me zoando. Tem um 2 aqui. Ela chegou perto de mim. Pera aí. Esqueci que eu tinha feito. Vou gastar um ponto heróico aqui pra te rolar. Pera aí, Jeff. Peraí, tem a sua. Ela tem que fazer um teste de sabedoria. Sabedoria? É, porque ela entrou na paraíso das correntes. Tá. No paraíso das correntes. O louco! Se ela falhou. O louco! Se ela falhou. Ela tem desvantagem nos ataques. Ah, mandou uma energia. Sabedoria, tá, Rafa. Deu. 30. Então. Essa deu suas magias, né? É 8 mais 8. Gente, vamos resolver só essa ação e encerrar então? Sim, senhor. 8 mais 8. 16. 24. Mais 5 da ação. Aí, deu. 30. No teste de sabedoria, passei? Passou. Beleza. Então vou rerolar meu ataque, meus ataques contra o Griel. Mas o movimento dela é reduzido de 90%, tá? Dentro da esfera? É, dentro da parede das correntes. Ah, da parede das correntes. Tá. Griel, ataque contra você. Ah, mais pau. Nossa. Putz, que merda. Desvantagem, que pena. Deu sorte, hein? 33. Errei, né? 33, você acerta, Griel? É, que pena, mano. Posso adicionar um D6? Começa a nota alta, só que eu tenho... Posso adicionar um D6? Mesmo se tirar 6, será certo. É? Quanto deu dado? 33. Então, vou dar o segundo ataque no Theon agora. 30, tem mais 30? Ô, Fia, mas tá abrindo mais 20? E eu não vou acertar! Eu tenho mais 29. Olha lá, chupa. Olha, olha! Ah, não, o Theon é ataque normal, não é que vantagem. Ó, eu tenho mais... Não sei se 17 tem mais verdinho, 18, 19, 21, 22, 23. Entrando pra acertar. Vamos lá, hein? Acho que não precisa, Cleusa. Hoje tá foda, hein? 33, você acerta? Não, não. Acerta? Acerta? 32, né? Matei 2. Rafa, só tem Matei. Na hora eu gastou pra usar a cartinha. Mas. Ele usou a cartinha? É, passa. Já desde aí. Só tem shield. Basta shield. Aí eu não escrevi o que ela está fazendo, né? Ah, ó. Gente, a armadura Jeff, tem shield. Eu não tenho. Você tem a porra da armadura. A armadura aqui é shield. Vai usar shield. Shield? É. Dá 5 pra você. Mais um D6. É bom porque é 5. Não, vou rerolar, vou rerolar. Mais um D6, porra nenhuma, vou rerolar. Mas faz o que vocês querem, mas vocês estão penando aí. Ah, ok. 44. Nossa, com certeza. Rafa, só tem work, não? Tô ruim nos dados hoje. Você tirou quanto dado, Jeff? 11. Ele tirou 11, você acha que tinha menos? Porque 11. Ah, é meio complicado. Então deixa. Esse 44 aí seria meio errado. Ela vai estar fazendo o quê? Você vai bater nisso. Então. Ela vira, esmaga o crânio do Devorador de Mentes e teletransporta diante de vocês dois. Vai com uma mão na direção do Griel e a mão dela tá carregada com uma esfera de obliteração. Erra o Griel por pouco, o Griel esquiva. E aí a outra vai em você e atinge no seu braço esquerdo. Eu faço... Oi? Certo? Foi certo. Pode receber o dano. Não, ela recebe o dano. Ela vai receber o dano? É. Todo dano que eu recebi agora. Não, Cruz, obrigado pra ela. Aqui dá um ataque só. Ok, muito bem. Dá a esfera de obliteração nela. Vai, os dados bem gostosos. Não vou rolar o dano, não. Só vou aplicar o dano médio aqui. Não vou revelar o poder dela ainda. Vai doar, hein? Eu não sei que botar comigo não era tão forte assim, não. Dá um pouquinho. Dá um pouquinho. Tá vendo? Sabe o que eu caí? Rabo cheio já. Eu dei 5 ataques, certo? O arco transforma cada quadro em 5. Em 5. Eu dei 30 ataques. Certo. Você entendeu, Nix? Foi equivalente a 30 ataques que eu dei. Sim. Por isso que eu digo. Você pode derrubar o bichinho ali, tá? Com esses 30 ataques. Eu tá. Deixo arredondar aqui, você pode atacar daqui. Sim. Eu não vou atacar ela nem fogão, não vou atacar ela não. Foda-se. Vocês resolvem. Pode morrer no ataque, vai ganhar de novo. E terminar. Vamos esperar essa cena. Foi isso. Acho que foi isso que ela fez. E a expressão dela quando o dano foi pra ela? Hã? Ela esboça alguma reação? Só vai guardar? A expressão dela, quando você olha assim no, nos olhos dela, quando ela mete a esfera de obliteração assim, mas o dano, você consegue rebater e o dano volta pra ela. Você já viu essa expressão? Todos vocês já viram essa expressão. Meses antes, quando vocês estavam no Reino de Fortuna e vocês foram investigar o caso de bebês roubados por uma mulher demônio, o rosto dela expressa a personificação mais pura da loucura. Tem um olhar de insano, de louca. É como se você estivesse lutando contra o Coringa. Peraí, vamos chamar o Nimbi pra conversar com ela. Chama Nimbi. Mas Nimbi é o louco, louco bom. Então, tem guardanapo, mano? Você olhou dentro do saco? Na caixinha tem. Um saquinho. Vamos cadê dar um stop então por cadê hoje? Seu saco? Meu saco veio com uma guina. Não, não. Pode ser? Ranga o cacete, ranga vai comer outro dia. Tem, sai, é meu. Você pegou a manhã. Que problema, ó, o é o Jeff, ele não pode jogar. Começou. A gente consegue. Vamos dar uma pausa e a gente. Vai ter uma semana pra gente saber como é que a gente vai assistir. Eu vou fazer a minha ação. Pode deixar. Vou dar uma boa explorada nas magias de mago, porque. É, eu mostrei. Exato. Estou usando apenas 10% do meu poder. Não acredito. Seguro. Você vai comer amanhã? Faça uma sugestão? Hã? Sugestão? Sugesta. Como você tá pensando em fazer as batalhas entre os exércitos? Sai fora. Ah, é, mano. Não, mas a cartinha que o Ariel tirou. Não sei. Sugira. Um tempo combinou certinho. Pega os dados do Star Wars. Interessante. Se aparecer desgraça, alguém importante pode morrer, alguém desgraçou. Interessante. Muito boa ideia. Vamos fazer isso. Bem legal, cara. Vamos fazer isso. Tirando o fato que todo mundo que já tinha lá já morreu, então sobrou a gente. Vamos fazer isso. Vamos não, morreu todo mundo. Aqui. Não, tô planejando. Cheguei de musiquinha por hoje. Ah, achei que vocês fossem se fundir, mas o Deep, o Silvinho passou os itens pro Anix. Uhum. Obrigado. Tô esperando vocês se fundir, mas não vai rolar.